sabia. Ele é seu pai, não seu palhaço. Hadouken, hein? Ao contrário. É o palhaço, não seu pai. Depois tá meio quente por aqui. A Kylo pegou só pra ela, não quer distribuir pra gente, mas tá ali, ó, de bebê. Não, gente, só pra não deixar isso na mesa. Bota no meio, por favor. De uma forma que não despenca. Derramar, fica tudo doce. Ah. De aquelas outras mesas, vocês acham que... Aí eu tenho que me levantar se eu quiser beber. Oi? Então ela não quer comer pra mim, eu disse. Mas você que é da nossa... Muito bom, Marta. Ela já viu, né? Tá duro, te pegou. Não, não, é que eu faltei. Sente. É, semana passada. É, sim. Ela é a Aladino. É. Só me dá essa pastinha. Assim, tem coisas que vocês não podem ver, assim, tirando o Marcos. Pô, você perdeu. Você é o quê? Não confie em ladinos, com exceção da pessoa que me defende na mesa. Ele vale. Não confie em ladinos, com exceção da pessoa que me defende na mesa. Ele vale. A única pessoa sensata que bota fã em... Tem um clima de tensão no ar aqui. Você não veio semana passada, eu salvei todo mundo de novo. Não, tá, tá, pelo que eu soube, tá uma merda a nossa posição. Salvei todo mundo de novo. Não é, não, primeiro passo, você não vai seguir um cara estranho. Ele já vai pegar um branco. Não, isso não é fechado. Não aceitem doces estranhos na rua, gente. Eu pego ali com ele. Nossa, vai ficar, você fica aqui? Não, não. Você vai ficar lá? Yes. Tá. Daniel, você ficou, salvou uma e foi bem pago por isso. Uma ficha. Ficha. Não é que não. Um negócio do bem pago aí, uma não tá. Fitinha. Foi bem pago, sim. Você pegou o resto do saquinho de moeda. Ah! Já falei, esse negócio de bater em mim depois me dizendo desculpa não cola. Bate, sai, rindo, o que eu prefiro. Pesmis, pode colocar. Não é verdade, Jorge? Ele não foi bem pago, ficou com o resto do saquinho de moeda. Foi, foi. Nada mais justo. Acabou. Yasmin, agora eu perdoo você. Tem que ir falando pra todo mundo que você salvou todo mundo. Eu salvei o rolê. Não vale mais. Se não fosse eu, tava todo mundo ferrado. Você vai escutar isso aí pro resto da sua vida. Eu vou envenenar ele. Eu falei pra você não ficar dando corda pra ele. Tem mais. Pior, cara, eu vou tomar um veneno que tira a voz dele. Ah, eu vou deixar o... Puta ideia da hora. Oi? Nossa, vai ser melhor do que o Cebolinha, essa ideia sua. Melhor que o Cebolinha. Adorei. Melhor que o corintiano. Ah, a ideia dele não vai conseguir isso ainda. Deve ter algum veneno. E a voz do personagem. Nossa, que da hora ele ter que jogar calado. O resto do jogo, olha. A gente tira 25, quer bater 0? Como eu odeio. Sociais, irmão. Você reverte muito a minha fala. Posso usar ainda nem do jeito bíblico pra ficar mais divertido. Ah, eu posso fingir ser Jesus se ajudar. Aí tem que entender. Jesus pediu pra você imprimir. Você tem que entender que nós vivemos se atacando. E quando a pessoa não é do DCI, ela é o primeiro que sofre o ataque. Eu gostaria de frisar que tudo isso já está sendo gravado. Ah, que delícia! Quer dizer que eu vou ser culpado por crime de assédio, porque eu falei pra usar a Monique. Maravilha. Vou guardar isso no meu arquivo Batman do PC. Monique, ele vai te usar. Sociologia, vai embora. Bom, ainda bem que não é do outro jeito, né? É? Tchau, chamar a não, ele rola. Não, vamos acabar com esse papo aqui, porque ficamos com um negócio muito feio. Chega. Vai, deixa o mestre. Ah, o menino não saiu da igreja hoje. Ah, inocente. Começa com as porcarias, as pessoas já falou. Saem, 1920. Até saem nos grupos. 1920. Não tem nem energia elétrica. Olha que bichinho bonitinho que vocês vão encarar hoje. Ah, tranquilo, que tranquilo. Oh, quem não gosta de fazer um churrasco assim de lula? Não, isso não é uma lula. Isso não é lula, isso parece mais uma árvore enorme que cresceu. Parece uma lula, mano. Tem a boquinha usando. Árvore. É, não parece uma árvore. Tecido molhado. Eu diria até que era a árvore da vida dele. Antes dela ser corrompida. É esse bicho que aparece no tempo. Ah. Eu queria saber que cara é que cara é essa. É o Tchulu. Não, feitinho. É o Tchulu. O danado aqui. Esse é o famoso Tchutchuco. Tchutchuco. É bem conhecido como Cthulhu. Ou Catulu, Cthulhu, tanto faz. Cthulhu. Segundo Lovecraft, a pronúncia é... Amigo. Correto e impossível. É impronunciável, fala. Vai pôr nessa bola ali, vai jogar ele o fundador pronunciar. Sorte é nossa, né? Porque quando a gente comprou. Eu pensei que ele ia terminar pra me comer. Chama, né? Sorte é nossa. Bom, pra quem não conhece isso daqui, quem nunca ouviu falar de Cthulhu? Eu ouvi boatos, mas... Pô, se a Elô não ouviu, ninguém mais ouviu. Eu ouvi boatos. Essa foi a melhor. O ouvido fica tudo. Melhor conta. Eu não sei muito, amigo. Assim. O que eu sei dele é o RPG. Tinha um joguinho em podcast. Podcast, só isso. Sei lá, tem várias histórias. Eu nunca sei qual é a... Eu sei que ele é... Eu vou dar alguns pequenos spoilers pra vocês. Pra despertar o interesse, tá? Isso aqui é baseado numa série de livros, de contos, do H.P. Lovecraft. Muito antigos do H.P. Lovecraft, o famoso HP Lovecraft. É HP. Lovecraft, que é esse cara simpático aqui, que nem tem cara de louco. Ele tá vivo ou morto? Nem tem cara de louco, só criou o pior monstro da humanidade. Morreu jovem pra caramba. Ele antecede... Esse cara simpático aqui. Ele antecede ou ele sucede o Paul? Se eu não me engano... Ele sucede o Paul. Ele sucede. Os escritos deles foram inspirados no Paul. Num outro que eu não vou recordar o nome agora. Enfim, ele é esses caras malucos, ele vivia recluso, ele era frágil, tinha saúde frágil. Vivia recluso, morava praticamente na biblioteca, nem tudo quanto era coisa legal, estranha e maluca. E não só isso, todas as histórias dele nasceram de pesadelos que ele tinha na infância. Exato. Então, tipo, ó com o que ele sonhou. Exato. Meu Deus, na infância. Na infância. Quais? Dizem os conspirólogos que, na verdade, não foram sonhos, que, na verdade, ele realmente encontrou um Necronômico. Né, e começou a fazer rituais com isso e os famosos soltou boatos. A coisa ruim de lá, os famosos boatos. Vocês já ouviram falar de um filme recente chamado A Morte do Demônio? Sim. Tá, esse filme não é recente, esse filme é antigo. Mas ele é muito o remake ruim. É recente. Ele é ruim. Tem a série também. Ele é um nosso que é tão ruim que é bom. Ele é tipo hidrose, ele é muito ruim. A segunda ele parte. Ele tem um nome muito aquela bom. Série, ela é tão ruim não, que é boa. Assistam um filme não, antigo, que o filme antigo é bem melhor. O antigo não O filme antigo é um filme trechão e por isso que faz isso. O requeijão tá parado só aí, o salgadinho aqui, um em cada canto. Agora que você tá com salgadinho, você vai passar o requeijão. É muito inteligente, bom, viu? Sobre o que é essa bagaça, tá? Como o Marcos falou, ele era perturbado e ele ficava escrevendo umas coisas perturbadoras. Falou que é um gênero literário que se chama horror cósmico. Ou seja, os seres humanos, eles não sequer desconfiam da vastidão que existe no cosmos, né, do que se esconde por trás de cada sombra. E os seres humanos se acham superior a tudo, mas na verdade eles são a bactéria na pata do mosquito, na pata do cavalo, do cocô do bandido. Uma coisa assim. Na pata do cavalo do cocô do bandido. Eu acho que você inventou algumas horas. O cocô do bandido. Você entendeu? Eu entendi. Mas enfim. Todos os deuses que nós adoramos, eles são titica de galinha. Mas existem? Indifere. Deus só reais, você acredita nisso? Indifere. Ah, não. Não, isso não. É com fadas. Até fadas. Não. Eu não acredito em fadas. Não, mas deuses americanos... Você acabou de matar sininho, irmão. Mas bom, você tá deuses americanos na mesa, é um crime, cara. A verdade sobre o universo é que existem criaturas muito mais antigas do que a gente consegue supor. Muitas dessas criaturas ajudaram a criar o nosso planeta. Criar a raça humana, inclusive, como se fosse um experimento delas. Tá? Elas são tão antigas, tão grandiosas, tão complexas, tão inteligentes, que um simples vislumbre de uma criatura dessa já é o suficiente para enlouquecer um ser humano. Então não vamos mais matar você na mesa hoje. Parece que eu já ouvi falar. Sim. Dizem que Deus Ra dos egípcios era uma dessas desses antigos, que ele era uma bola de luz. Mas na verdade ele é uma criatura da origem do universo. Essa não tinha ouvido uma história que ele Eu acho sinceramente ele virar em cima buscar aquele suco de laranja. Sinceramente que na verdade a bola dentro é um. Lembra da música das esferas? Música das esferas. O dragão fala. Das esferas. Música das esferas, as esferas cantam e tal. Não. Quem ouve? Tem um mito a respeito disso que você ouve. Não era essa. Merda é essa, irmão? Eu vou lançar a dica. No intro do tá. Nossa, isso parece. É, na verdade, as vozes dessas criaturas. Todo mundo conhece essa pérola. Sim. Essas criaturas estão falando. Ah, tu pode ser trouxa, não é legal. Pegar no fundo não dá pra pegar o referente. Endgame. Uma colher. É uma trilogia. É mais ou menos isso, sabe? Tipo, são seres que eles estão aqui desde os primórdios. E aí existem 8 raças na Terra, só que tipo, os seres humanos não sabem disso. Só os descendentes. Não tem a colher na copa? É meio assim. É meio nessa pegada. Ou seja, não tem como o ser humano lidar com isso daqui. É sobre isso que é a obra do Lovecraft. Ele escreveu isso lá nos anos 20, anos 30, morreu na merda, sem ter valor qualquer do literário, mas aí fundou-se uma sociedade, os caras da sociedade fundaram uma editora, é chique, começaram a publicar os contos dele em encadernados, e assim ele conseguiu. E assim que se nasce em culto. E assim se nasce em culto. fundou-se uma sociedade. Eu não, não vai começar de fresco. Enfim, um cara amargurado. Que não teve reconhecimento que merecia. Não dá pra pegar do cu aqui no fundo, irmão. Isso não é frescura, cara. Vocês são muito Bom, dá. O jogo vai se passar nos anos 1920. Tá, eu ia falar nos anos 20, mas já não posso mais dizer isso, porque já estamos nos anos 20 de novo, entrando neles. Ou seja, nós vamos fazer uma brincadeira de viajar um pouco no tempo, viajar 100 anos. Só. Um século. Só 100 anos. Sim. E vai cagar como? As pessoas ainda tinham, já tinham cu naquela época. Eu vou querer viajar 100 anos, cara. Nossa, agora não. Ah, beleza. Depois dessa. Vamos ignorar ele. É um biscoito de bom. Não, não, não, não, não. Aí não tem como te defender, né, cara? Ele falou, viajar 100 anos, foi caralho. 100 anos. Não, aí faz o que você faz sempre, cara. Caga pela boca que é passado. Ele tá aqui agora. Infelizmente, ele tá correto. Vamos viajar um século melhor? Vamos viajar um século. Um século em 43 segundos, a gente vai viajar. Era em 43 minutos. Pô, tem aquele biscoito daquele ali, ó. Deve ficar bom com minutos, tá certo. Que bom, que bom que eu não fiquei sozinho, né? Esse filme? Um século em 43 minutos. Não, não, sabe. Não, não. Por que um século em 43 minutos? É baseado na máquina do tempo do H.G. Wells, o filme. Tipo assim, é um antiguinho, mas tipo, envolve o Jack Estripador e por que o Jack Estripador desapareceu. Ah, não, mas ele não apareceu porque, na real, ele era um conjunto de pessoas que fizeram. Jack Estripador é uma mulher, né? E seguiram padrões muito. Não conheceram a história. Padrões muito evidentes. Dando um spoiler, é porque ele entra na máquina do tempo. Ficou provado que Jack Estripador é uma mulher, gente. Não para. Só foi no futuro, né? Depois. Não, essa era outra. Essa era outra. Mano, já vi tantas. Mas é sério, tá provado. Mas eu acho que eu sei de quem você tá falando. Essa era outra. Não, essa é o Jack Estripador mesmo. É mais certeza. Bom, vamos lá. Às vezes era um plagiador. Foca nos anos 1920. Quem gosta de terror. Tá? Existem algumas sugestões de profissões que vocês vão escolher. Por exemplo, vou ler rapidinho. Advogado, andarilho. Andarilho é profissão? É porque andarilho é profissão. Antiquário. É a falta dela. É. Antiquário. Tá? E quando eu fizer assim com a mãozinha. Antiquário seria o conservador. São as profissões que aparecem nos contos do Lovecraft. Então, antiquário, artista, atleta, bibliotecário. Quem será que membro do clero. Aí? Criminoso, detetive particular, diletante. Que diletante? É que dileta, não é? É um cara que dileta. É, cagueta. Cagueta. Engenheiro. Quer dizer, cagueta era uma profissão. Fanático. Fazendeiro. Por que fanático é uma profissão? Ah, eu vou pegar fanático. Investigador de polícia, jornalista, médico, missionário, músico, oficial de polícia, oficial militar. Parapsicólogo. Nossa, parapsicólogo. Muito piloto, específico. Não, é porque é o psicólogo professor, que tá na hora. Profissional de entretenimento, soldado, tribal. Tribal. Seria o cara que vive no mato seguindo um culto. Bem isso, bem isso. Né? Porque alguma. Essa época era uma época em que o mundo tipo era cheio de cara. Mistérios ainda. Não tinha Google Maps mapeando tudo. Né? Hoje em dia não tem mais segredo. Você vai no Google Maps e você vê lá. Ele acredita no Google Maps. Não tem pirâmide na Amazônia. Nessa época não, era tudo um mistério. Então os caras tinham que ir até o local, encontrar um grupo tribais. Eu ia questionar aqui. Sei lá, uma pirâmide subterrânea. Padre Quevedo? Acho que é. Na verdade, teoricamente, existia um coisa. Bom, existe um prédio assim, tipo, na Amazônia. Essas profissões aqui, ó, você já mentaliza mais ou menos alguma coisa similar ao que tinha nessa época, ao que aparece nos contos pra vocês seguirem, tá? Você já até tem definido, imagina. Não, eu já tenho. Bom, criação da ficha de personagem, tá? Sim. Três meios pra gente criar essa ficha. Uhum. Tá? A gente quer o pior. Meio tradicional, meio old school, do livro. Tudo aleatório. Ah, é esse que a gente quer. Não, é esse que a gente pode. Tudo não, tá. Não, esse, eu é louca. Não, bem hardcore. Esse é bem legal, legal. Porque assim, todo mundo vai ter que atuar de fato. Vamos ver as próximas, por favor. A outra opção é a opção semi-aleatória. Vocês vão jogar os atributos nos dados, mas vão escolher onde vão colocá-los. Vamos semi-aleatório. Tipo D&D. É, semi-aleatório. Tipo D&D. Não, a primeira é mais legal. A terceira opção, primeira é a opção do livro de regras rápidas. É pegar do livro. Que eu vou dar valores fixos pra vocês, só distribuírem. Não, é melhor poupar fuder. Ah, não, vamos fazer a primeira. Porque daí você... Não, a primeira é legal. A primeira é legal. Vai a Oi? Segunda. Hardcore. Segunda. Eu acho que é do outro. Eu quero a primeira. Eu quero a primeira. É essa mesmo, pra arregaçar. A primeira é mais hardcore. A do Nintendo é hardcore? 4, 5. Pra arregaçar. Então a gente ganhou por maioria, já. Evidente. Primeira. Pra atorar. É. Tudo democracia é bem. O negócio é ver o circo pegar fogo. A democracia não funciona. Hã? Aqui eu vou estar na primeira. Aqui funcionou. Nossa. O hardcore. Você pegou um impacto no meu peito. Eu esqueci do dado na minha cabeça. Então, ó, o que vai acontecer? Eu peguei o hardcore. Os personagens, eles vão sair com as características bem aleatórias. Uhul. Nossa. Mas uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, os dados eles nunca mentem. Olha, então, se não era aquilo que vocês estavam imaginando no começo, na verdade, o dado vai representar aquilo que vocês queriam de fato, apenas não sabiam disso. Nossa, Jeff, você vai iniciar um culto aqui também. Que profundo! Isso foi muito profundo. Isso foi para psicólogo. Eu sei que vocês conhecem isso quando vocês jogarem Ninja. Você quer que eu te acompanhe, né? A porta tá aberta, a porta tá aberta. É, a porta tá aberta. Bom, então, quer que então vamos lá. Não, porque ele não sabe onde ficar a geladeira. Vamos começar. Vocês estão vendo na ficha de vocês que tem em cima aqui atributos. Atributos, tá? Vamos começar pela força de vocês. Mas cada um vai ter uma força diferente. Cada um vai ter uma força diferente. E a profissão, isso não define antes? Profissão pode definir depois. Sim. Ah tá, a profissão não é aleatória. Porque os atributos meio que vão definir o que seu personagem é capaz de ser. Não adianta você falar, eu quero ser um atleta se você tiver força 10. Não, você pode ser um atleta, você vai ser um péssimo atleta. Um atleta bosta. Você é um atleta de merda. Mas se você tiver uma força 20, quiser ser. O Fred! O quê? Para não adianta você querer ser presidente. Você vai ser o para tiver inteligência. Você vai trabalhar na força pra qualquer pessoa. É, assim, a gente tem presidente pior que não é. Não vai dar muito certo, mas é o seguinte. Se tivesse um zero no dado, foi. Vamos lá. Primeiro de tudo, vocês vão definir a força de vocês. Cada um de vocês vai pegar 3D6. Jogar. É esse, né? Isso. É que a gente precisa de dadinhos. É que a gente. Então aqui os dadinhos. 3D6, eu não trouxe D6 suficiente. É, não tem D6. Mas então, dá pra rolar. É, e é, eu ia errar. Não, aqui eu já acho... tem 3. Ah, tá. Então sobrou só esse. Não, sobrou 2. Você não vai jogar, não? 2? Vai racha os seus 3 que eu jogo primeiro. Olha aí, joga o mesmo bagulho. Eu vou pedir primeiro. Depende, vamos ver. Já é 3-6? Ah, mas pra que essa ignorância, cara? Ó, um caiu em mim aqui, eu não sei o que deu. Joga de novo, mas... Vou mais um aqui. Como é lavado. O outro não era meu. Que bom, porque caiu 3 aqui. Caiu 3. Não, foi joga. Pô, e a toalha? Aqui é 3. O que é isso? A toalha verde, não. Ô, Jeff, soma tudo? Hã? Soma os 3 valores. 7 mais 6. Eu dei 13. 13. 13 vai ser a força? Onde foi? É a força? E vai pegar essa soma, vai multiplicar por 5 e anotar onde está a força. Aí, meu Deus, Jeff. No quadradão grande. Espera aí. Soma. Querida, eu vou abrir a soma. 65. Tem uma tabela aqui, ó. 65. Você vai tirar muito mais. Pera, a força é aqui, né? Ah, esse dado pula muito. Então, a toalha fazer essa diferença. Ó. Sim. Pra quem tá na dúvida, ó. De novo. Tem uma tabela aqui, ó. Vem aqui onde tá quinto. Encontra o valor que você tirou do dado e volta duas colunas e vai achar o valor vezes 5. Vezes 5. 80. Quando terminar isso, eu vou usar a calculadora. É, a gente vai usar a calculadora, Jeff, porque eu achei mais fácil. Achei muito complicado esse modo. Todo mundo fez isso pra fora, tá forte aí. Eu vi se a distância dela com a mão, viu, Lagãozinho? É, agora que eu juntei aqui, eu juntei os três com a mão. Pilantrão. Agora que eu joguei, ele viu aqui, ô papá. Vocês estão movendo nada. 35, cara. Sério, cara. Vocês pra força? Ou seja, você onde vai tá me a força defender. Aqui? Pode deixar, eu te defendo. 35, amigo. Deu 80? Eu não consigo ser saudável. Então você vai já ser, assim, ser um atleta e você pode dar uma paulada nele. Você tirou quanto? 45. Eu tirei 45. Ok. 14. Fizeram? Sim. Agora. 14 vezes 5. Eu tirei 65. Quem ficou abaixo de 40? Você deu quanto? Abaixo de 40? Marcos. Mais fraquinho, então. Gente, eu vou ser o parapsicólogo, é isso. Vamos lá. Agora vocês vão fazer a mesma coisa com a Constituição. Sucesso. Joguei. Primeiras delas. 3 de novo? Que é o tom na ficha, tá? Com a Constituição. 12. Só tem jogo 12. Assim, é. Meu Deus. 12. 12. 11. Multiplica por 5. Mas por 5? 55 de novo. Ah, tá. Essa era a faixa. É, esse é o meu. Na Constituição. Constituição. Aqui, tá bom, foi seu dedinho, mas... Constituição. É o 10, 15. Força é a força física. Capacidade de carregar coisa e causar dano às pessoas. Dano físico. 15 vezes 5, 75. De constituição. Estamos igual. Oi, tudo bom? Além, vai. Força é a força física. Força. Capacidade de carregar coisas e bater nas pessoas. Uhum. É o guardando. Tem que equilibrar. Faz você esmagar o tomate. Exato. A constituição é... Quanto, se você comer um tomate podre, e permanecer podre, saudável. Você vai permanecer exato. Saudável. Ou melhor ainda, se o tomate espirrar no seu olho, você vai ficar... De boa ou... Você vai ficar cego. Você vai ficar cego. Ou você vai virar pro tomate e falar, saúde, ficar cego porque não tá espirrando o olho. Ai, meu Deus, né? Nossa. Ok, destreza agora. 3d6 vezes 5 de novo. Aqui. 9, 10, 50. 6, 8, 40. Caramba. É destreza. São quatro. É destreza, gente. Destreza. É o destreza da pista. Putz, 6, 12, 53. Mas Linha, você não fez ainda a constituição média. Nossa, é bom, legal que a Yasmin é muito cagada no dado, sabe? Você começou a usar meus dados começando a dar zica, hein, mano? Ah, para, eu tô. Fizeram destreza? 13, irmão. Vamos pra aparência agora. Destreza é a sua capacidade de desviar de um tomate. Ou jogar um tomate também. Agora a aparência, a capacidade de conquistar um tomate. Agora rolou amor. Pega aí. Conquistar um tomate. Aparência é o mapa da ficha. Nossa, 50 minutos. Eu quero ter uma boa aparência. Todos também 50. 50, 60. 55. Eu tenho 50 de aparência. Zero aparência? Eu também tenho 55 de aparência. Mas a mesma coisa no poder. Se isso aqui for beleza, eu tô louco, eu não sou meio belo no poder. Mesma coisa no poder. Vou jogar primeiro agora. Mesma coisa. Manda um. O que é o poder? Aparência é aparência física mesmo. Não, mas acha aí, mas eu dizia que faz mal. Alguém pode me dar uma foto? Esse dado é meu, cara. Eu procurei um lado que caiu. Não, baixa a bola, irmão. O que é o poder? Poder, onde está o poder? Poder é meio que mana, sua capacidade para fazer magia. Esse que nós jogamos agora era o quê? Jeff, a magia do parapsicólogo vai ser chata. Poder? Jogar no poder de ajudar. Poder é 70. Qual é esse dedo? 12, 14. É o poder. Caramba! 50 de poder também? Arrependam-se! O mundo está acabando. Eu vou poder levar. Eu vou poder levar. Nossa, amiga. Nossa, filho. Um beijo, filho. Só isso tá tomado, cara. Pô, não sai nem 6. 14, 70. O meu também não sai nem 6. Achou o dado. Aí só agora saiu, cara. Tu tem 100, ficou com quantos? Achou o dado, caiu? Tô procurando. O meu também tá. Depois de procurar, caiu. Eu achei. Tá com 5 ali, ó. Tá, tem 25. Pô, que maldade. 5 e 3 dados. Como é que você conseguiu? Você não tomou o seu saco, mano? Esse dia só saia 6? Dois dados, eu tirei 2 e o outro tirei 1. Eu não tenho 7, magia mesmo? Então não vai ser o seu. Depois do poder? Não, depois do poder. É o que agora? Agora a gente vai fazer o tamanho. O tamanho é 2d6 mais 6 vezes 5. Uhum. Ou seja, já tem um dado aí, já deu 6. Então é 2d6, 8, 9, soma 9, 6 multiplica por 5. 6, 10, não, mais 6, 16. Eu achei que tinha perdido. Doze. O poder vai cair, vai ferrar. Lembra que você era vezes 5 aqui? 16 vezes 5. Tá mantendo. É vezes 5? Vezes 5 também. Soma com 6 multiplica por 5. Dá só 17 vezes 5. Agora é o quê? 80. Mas 10 mais 6. Tamanho, tamanho. Mas não tem como dar careta. Ah, não, Jeff, tem que ser. Ô, Jeff, o que é tamanho? Você já tem um 6. Seu tamanho, realmente. Mais 8 agora. 80 também. Não, mas o cálculo que faz é como? Calma, Jeff, é tamanho? Dois dados assim. Não, você já tem um 6. 10. Você tenho... vai somar os seus dois dados mais 6. Nós somos gêmeos, tá bom? Só não viu que era não só é. A gente tem a mesma aparência, o mesmo tamanho. Então você tem que jogar de novo. Ótimo. Valeu. Ela vai ser atleta e eu vou ser o 16. 16 baixo. 80. Tá multiplicando. Sim, a aparência. Isso é o tamanho? Estrela, tá? Esse é o tamanho. É só um pouquinho a coisa maior que você. Quanto você tá? 83. Meu Deus, 17. Eu tenho uma mais só. Eu bem, você tá mais não. Porque a gente é gêmeo, não é a mesma pessoa. Não é? E essa altura toda? O da Yasmin tá errado, o da Yasmin 80 de tamanho. Esse tinha que dar 25. Eu nem falei do seu. Eu sou a Ale, então. Ela tirou 70. Entendi. Deu certo. Fizeram o tamanho? Yes. Yes. É em centímetros? Inteligência, o int, é a mesma coisa. 2d6 mais 6 vezes 5. Ah. verdade. Sim, Elo, RPG sim. Tem conta. Olha, nossa, cara, já não vai dar nada. Que da hora! Seis, ainda bem que é mais 6, né? Inteligência. Quanto de inteligência? O do Daniel deu certinho, a inteligência dele deu 2. Eu nem joguei ainda, fui tirando sarro do C, vai conseguir dar 1, Daniel. Só assim, agora eu tô com medo de jogar o meu e dar 2 também. Coitado dele. Eu tô com medo de dar 2 agora que eu tirei sarro do menino. Putz, cara. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Ah, deu 7. Saiu um pouquinho mais. 7 com 6, 13. Sim. 50, agora vamos 65. Na educação. Nossa, os seus dados dele tá muito bom. É o que agora? Ah, tomaram o cu. Você é um cara educado. Mesmo esquema. Inteligência, eu tirei 40. Educação? Dá 80, então. Ah, não precisa ser educado. Da hora, 18. É 2, 5, mais 6, 11. Sério, mano? Se que dá 90, você precisa fazer conta, mano. Esse é qual? Educação. Que personagem tem? Pô, sai bonito o negócio aí. Eu não posso trocar educação pra você. Você é inteligente, irmão. Vai ser. Educação, é a mesma assim, coisa. Assim, você é mais inteligente, isso. Mas eu sou mais educado, isso. Tá bom? Sim. Sou um bosta mesmo. Achamos quem fala palavrão na mesa. Você é mais educado. Não tem educação nenhuma. Vamos ver se, pode, vamos ver se eu não sou pior que ele. Né? Mas imagina, o cachorro vai ficar magoado aqui. Ah, você tá sensível hoje. Cara, é moleque, você tá falando um monte de palavrão aí. Um monte de... A pessoa que mais fala. Tá e agora, Jeff? É o taxa de movimento? Fizeram? Aí. Sim. Eu sou um cara muito tá. Agora eu quero que vocês definam a idade dos personagens de vocês. Não é esse de movimento, não vai fazer? Como que a gente define a idade? É, a gente pode definir a idade que a gente quiser. Ou tem uma idade mínima, sim. Tipo... Taxa de movimento, não faz? Quiser. Então posso separar... Então eu recomendo que você não seja um bebê. Eu recomendo pelo menos uns 15 ele anos. Ele pode ser um parapsicólogo, tipo... De 6 anos? Tipo, eu posso ser o garoto prodígio? Eu tenho 70 de educação, hein? Ó. Oh. Você quer? O garoto prodígio? Será você que eu quero? Mas é só a constituição. Ó, a gente pode pegar a idade... Não, eu tenho 90 de educação, o que está aí, Lu? Ai, desculpa, Gê. Agora a inteligência é 40. Você tem 90. Você tem educação e inteligência 40. Bom, 23. Ok, os 8 tributos. Hoje é para mim. 23? Vamos lá, defina as idades de vocês. Muita educação e inteligência. Eu onde que eu vou? Gente, eu sou refinado, tá bom? É a idade que você quiser? É a idade que você quiser. Eu não sei. Recomendo assim, acima de 15 anos. Ah, o meu tá equilibrado, minha educação é minha. Ah, vou para a idade que eu queria ter agora. Abaixo, inteligente e educado e grande. Acho que é melhor ser um cara mais velho. Aquele dá algumas faixas etárias, de 15 a 19, de 20 a 30, 40 ou mais, 40 a 50, né? 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80 e morto. O quê? Como assim eu não posso ser um ancião de 110 anos? Mas 80 é morto, nos anos 20 é morto. É. Não, é. Se você chegar aos 80 nos anos 20, você já é Deus, já. É, você é verdade, verdade. Se chegar nos 30 anos, você já tá decompondo. Ah, vou pôr minha idade aqui. 18 anos. Bota lá. Você definiram? Tá fazendo humor? Tá. Quem tem de 15 a 19, entre 15 e 19 anos? Quem tem entre 15 e 19 anos vai reduzir 5 pontos na força ou no tamanho. Tá bom. E também na educação. Como assim? O que tem mais você ser jovem e não vai ser educado? É. Como assim? Em tudo ou só nisso? Só. Não, quero falar. Você vai escolher um. Vai porque você é jovem e você é educado. Como assim? Ou na força ou no tamanho. E 5 pontos na educação. Educação obrigatória. Educação obrigatória. É. Ele, você é jovem, você é mal educado. Se você é jovem ainda, eu educação não terá. Sacana, podia, mas não peguei. E aí você ok? Quem tem entre 20 e 30 anos? Sim, a gente tem o mesmo tamanho, né? Tá, vocês vão... Só que... Não, acho que melhor eu reduzir. Fazer uma verificação de melhoria para educação. Aí você reduz no tamanho. Educação. Como assim? Educação. Aí então vocês vão pegar um D100, vão rolar esse D100 e tentar tirar maior ou igual ao valor do... Sim, maior do que o valor de educação de vocês. Não, esse é menor. Não, esse aqui é um D100? Ah, não melhorou. Esse aqui é um D100. O D100 funciona assim: vocês vão pegar dois dados de 10 lados, um deles dezenado, para representar as dezenas, e outro normal para representar as unidades. Eu sou mais velho do que 30 anos. Você vai apresentar um dado. Esse é o normal e esse é o dezenado. Pega um dezenado. Você perdeu. 19. É 2, é 10. É que a gente vai ser irmão. Tem que tirar um valor maior do que o valor de educação de vocês. É 2, é 10, né? É 2. Então são 3, tá? Não. 99. Um desse e um desse. É, um desse. Uou! Uou! Aí tem que jogar. Não, pra dezena. Peraí, essa aqui é 90 ou 60? 90. Aí tem que jogar o quê? Pera, 9. Oh. Você tem que tirar um valor superior à sua educação. Você é educada aí sim, você é bem educada, mano. Isso tá muito errado isso. Tem que jogar. Não, não, não. Ah, que bosta. Então você vai agora jogar um de 10 e somar desse jeito. Quem passou da. Quem passou? Quem passou? Não melhorou. Não melhorou. Quem passou, tirou acima. Vai jogar um D10 e somar isso ao valor de educação atual. Você tem. Aí você tira 10 e 90, senão... D10 joga, é joga um D10 e soma. Não. É o porra 100. Do caralho, hein? É. 10. Deu um. Nossa. Menina, então ficou com 81. Ela é a própria duquesa. Não, é, tá legal 94. Que muito educada, cara. A educação. Ok. É, mas eu queria tanto entrar em 94. Eu que sou idoso. Quem tem entre 40 e 50 anos? Eu. Mano, você é idoso? 45. Peraí. Eu tinha colocado 33. Mano, como você vai no saco? Faz a mesma coisa que eles. A tabela põe 20, 30 ou mais. Não, então, ninguém assim que não me troca. Ah, não, mas não é nesse tempo. É 1920. Tentar passar a sua vida. Você tem quanto? 45. 45, peraí. Eu acho uma idade perigosa. Não conseguiu. 45? Mas você não tem 45 na vida. Tá, diminui sua força, ou sua constituição, ou sua destreza em 5 pontos. Você tá, o meu deu 14. É, 33 anos. Então. 33. Professor Jefferson. De 40 até 50, tem que fazer o quê? Tá, de 40 até 50. Vai reduzir em 5 pontos. Ou a força, ou a constituição, ou a destreza. Eu diminuí 5 da força, que 80 é 12. Fizeram? Quem tem entre 40 e 50 anos? Eu tenho 33 e o meu deu 14. O que deu 33? Deu 14? Mas, quanto você tem de educação? 80. Então não conseguiu melhorar a sua educação. Que eu mas ela não abaixa. Pra não, que eu vou melhorar minha educação? Eu tenho 90. Não abaixa. Ok. Nossa. Quem tem entre 40 e 50? Já reduziu um. Já não tomou nada, ele é o próprio filho. Reduz também a aparência em 5 pontos. O negócio de que velho fica feio é muito errado, velho. Não, mas fica ainda mais inocente. Você não tem nem dente na boca, linda. É. Chamou de bandeira. Vai lá, dentinho, reduz a aparência. Você vai pagar muito caro. Eu já tenho o nome do jogo do cara. Só entra essa borracha. Por favor. Tião Macalé? Vai pagar muito caro. Tião Macalé. Rodela. Marreto, rodela. Ok, reduziram? Agora vem a parte boa. Quem tem entre 40 e 50 anos vai fazer duas verificações para educação. Então vai jogar um D100 e tentar superar o valor da educação aí, tentar tirar mais. E aí, se não der certo na primeira, tem uma segunda chance. Tem uma segunda chance. D100 e D10. Isso. É que antigamente educar valia alguma coisa. 45. Na educação. Na educação. Na educação. Claro. Por que todo velho é educado? 94? Não mentira isso daí, tá bom? Superou? Ok, então joga um D10. Educação era 60. E aumenta a sua educação. O máximo que você pode não é ficar com 70, então. Aumenta a educação. O pessoal falou do nome do Maurício. Esses dados não é legal. Não, mas não é eu posso jogar, eu não posso jogar de novo pra dar mais e jogar o D10 de novo. Diz que eu podia jogar duas vezes o dado. Melhorou para 81 agora a sua educação, melhorou? Então agora você vai tentar melhorar ela de novo. Agora você tem que tirar acima de 81. D100. Ah, sim. Entendeu? Não vai dar jogo. É que o primeiro não deu. O primeiro não vai dar jogo. Agora não vai dar 80. Subi dois pontos. Subi dois pontos mesmo. Dois pontos é melhor do que nada. Você sabe segurar o garfo agora, sabe? Amiga, do que eu tenho dois. Não, okay. Você sabe segurar a faca com o garfo agora. Entre 40 e 50 anos foi? Faca com o garfo. Quem tem entre 50 e 60? Não, agora eu tô confusa, Jefferson. Eu tenho 50, um ponto. 50. Então você não é pra ter jogado ainda. Eu tenho entre 40 e 50 ou entre 50 e 60? Verdade, né? Entre os dois, na real. Entre 50 e 60. Então eu fiz tudo errado. Sim, porque depois ele vai bater 51. Aí é 50. Então aumenta o... Volta o seu 5 e diminui seu 2. Importa o seu aumento de educação. Elô, você é muito corajosa. 50 anos em 1920. Exatamente. 60 mil. Você é rara. Ou ela é muito, muito boa. Não tem rigor 100. Você não tem mais nada a perder, mas... Então, ok. Entre 50 a 59 anos. Tipo, você não tem saúde básica. Você não tem parar. Você vai reduzir 10 pontos. Ou a força, ou a constituição, é ou a destreza. Ah, melhor assim. Desculpa, desculpa. No seu caso, diferente. 10 pontos de força. Constituição e destreza. Constituição ou destreza dividido entre 1, 2 ou 3. Como assim? Então você tem 10 pontos para diminuir entre esses 3 atributos. Você pode dividir 10 da força, 3, ou 5 4, da força, 12, 5 3, da 12. Constituição, Ou distribuir entre os três a redução. Ela pode tipo, diminuir não, três de é cada e aí eu vou te dar de graça pra ela? Não. Assim? Ah, tem nada de graça aqui. Aqui é o céu mete muito mal. Não, joga pra você, irmão. Tem que escolher o hardcore. Ô, Marcos, Cthulhu não é bonzinho, meu amigo. Também não é mal, mas. O quê? Também não é Cthulhu. Ele não é bonzinho. Tchutchuco. O tchutchuco. Ele é justo. Foi, Elon? Tô fazendo. É tchutchuco. Alguém tem 60 a 69 anos? Não. Nossa, alguém é mais velho? Real? Pode ser. É, alguém é mais velho que o Elon? Que é Elon, tem ninguém mais velho que o Elon. Peraí que eu tô fazendo a conta errada, gente. Só um momento. Só. 10 é difícil de dividir. Alguém é mais novo que 15 anos? Eu queria, só que a gente decidiu que a gente vai ser irmão, então eu não sou. Tá. Aí... Fez, uhum. E reduziu, tirou 10 pontos, distribuiu entre os três, e é bom. Né? Ok. Tá. Requeijão não é de Deus, não. Com pipoca? É assim, é bom. Ver. Reduz a aparência de 10. Requeijão não é de Deus, não. Vocês vão ter caganeira, mano. É sim. Aham. Uhum. Sério? Panguelinha. Ô, velho, você toma corote. Você não pode julgar nenhuma coisa que ela tá comendo. Uhum. Ela bebe aquela merda rosa de tutti frutti com gosto de xarope e fala que é delícia. E aí você vai fazer 3 verificações de melhoria da educação. Pode até ir, mas tô certo. Acabaram pra você. Tá, primeiro eu passei. Nós sempre faz. Mais um. Não tem um dia de férias nessa federal. Pode ser sábado. Mas... Por isso você gosta, fala a verdade. Eu tenho um domingo. Na verdade vai começar a aparecer no domingo, vai pro rolê da escada. Vai ficar a semana inteira completa. Passei porque deu 100%. Difícil. Pô, rolê foi? Passei dois. Passei dois. Pera aí, eu peguei. É a terceira ainda. 83. 83 pontos. É, melhorou do que tava. Já tava com ruim. Agora ela voltou a poder segurar o garfo com a faca. Calma. Ah, eu nem segurou sei. Segurou o garfo com a faca? Não, ela voltou a ter segurar a faca com os modos da mesa. Porque eu pensei que ela já tinha. Ok, foi? Foi? Todo mundo? Tá, vamos lá, vamos pra frente. Eu acho que vai dar pra você. Sanidade. Você fez isso, Marcos? Porque já não é de Deus. Muito bom. Sanidade. Vocês estão vendo aí na ficha que tem um monte de númerozinhos, né? Sim. Tem sanidade. Uh-huh. Circula o númerozinho que é igual ao valor de poder de vocês. Esse é o valor de sanidade que vocês possuem. Putz, 25. Atualmente. Preocupante. Não, daí, que não, zero. Cara, sanidade é igual a qual? Sanidade é igual ao número do seu poder. Você vem aqui no igual 70. Igual ao poder? Igual ao poder. E circula 70. Onde tá a sanidade? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, eu sou 70. Você é um cara muito santo. Eu sou um idoso. Isso tá errado. Nossa, tem 25 de poder só. Eu ensinei pra você uma coisa da hora hoje. Tô fudida. Melhor do requeijão. O Tulo vai aparecer você. Ai, meu Deus. Não, eu vou sanizar. Eu vou sanizar. Meu Deus. Ele é igual ao salgadinho. Pontos de magia. Pontos de magia, coisas boas. Um quinto do poder arredondado pra baixo. Meu Deus, Jeff, como que a gente faz um quinto de 45? Você divide o 45 por 9. Não me julga. Não me julga. É 50 a 10, não arredonda mais nada. Não arredonda nada. Tenso, então, magia é 10. Não arredonda 10. Só se tem valor quebrado pra arredondar. Tem que fazer o quê, filho? 45 por 5 dá 9 redondo. Desculpa, Jeff, é que eu sou burro. Os pontos de magia. Desculpa, tá todo mundo de humanas aqui. É, me ajuda, porque eu não... Ok. É, calma, Jeff. Qual é o negócio aí? Perdão, voltar. Do poder, poder. É o seu é, um quinto. Seu ponto de magia. Se der meu ponto de magia. Não é arredondado pra baixo? Deu uma visão mais forte. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, meu deu 14. Não, eu tenho um pouco mais de cara. O quê? Foi? Pontos de magia, todo mundo? Ah, o meu ponto de magia é um quinto do quê mesmo? Um quinto do poder. Então tá certo. Alguém tem mais 65 de sanidade? Hã? Alguém tem mais, tipo, a sanidade alta? Quem tem sanidade alta? Eu tenho 70 de sanidade. Ele vai tancar o Cthulhu pra gente. Ah, Cthulhu não bate essa sanidade. Eu tenho 70, ganhei. Vai, bom, pra, só pra vocês entenderem o que é a sanidade. Sanidade é como se fossem os pontos de vida mentais de vocês. Toda vez que a gente presenciar uma coisa... Toda vez que vocês verem uma cena forte... Eu sou um velho que tá mais inteiro porque eles começaram a tramporar. Uhum. Se a sanidade de vocês zerar, é como se o personagem morresse... Ou seja, na sala da Yasmin, apareceu alguma coisa, fecha os olhos. Oh, eu tenho seu babaca. Não, mas eu tô falando real. Você não vê nada? Porque, porra, fudeu. Então, pode. Sorte. Sorte. 3d6 vezes 5. Joga aí. Vamos lá, hein, meu jovem. Vamos agora, tô esperando só o celular. Deixa eu ver você. 12. Vamos ver mais não. Puta que pariu. 5 vezes 5, 25. 50 de quê mesmo? Sorte, 3D6. Deu 3 do seu, Daniel? Sorte, isso aqui. Nossa, vou fazer isso. Não, olha essa rolagem aqui, 18. Vai dar 3. Me adora, cara. Vai dar 3 no meu. Foi. Manda lá, manda lá. Vamos ver. Me caiu. Eu tenho sorte. Já tá sua sorte. Você quer ficar com a pontuação? Se der 3, 1 agora, né? Vai brigar. Não, peraí. Já tinha jogado, ficou com a pontuação baixa. Foda-se! Eu fiquei com a pontuação baixa, não tô jogando de novo. Você não entendeu o que aconteceu aqui, você baixa a bola aí, irmão. Mas deu pra ver o número? Se não. Deu pra ver o número, foda-se. Tá no seu colo. Não, só caiu, você joga só o que caiu. Quando cai no meu, eu também acho que era justo jogar só o que caiu. É só o que caiu. Eu acho que é justo, joga só o que caiu. Porque aconteceu isso comigo duas vezes. Foi um 2 e 1. Todo mundo tá jogando só o que caiu. Foi um 2 e 1. Que caiu, otário. Eu tava aqui. Um era 5. E o outro que eu não lembro. Então era o 2 e um 5. Tá roubando a cara de pau. E um 4. Querendo roubar na cara dura. 11. Ou seja, ele tentou roubar e deu errado. 50, não, não deu. Os dados nunca mentem. Deu certo. Foi, marcaram a sorte? Minha sorte é 55. Agora vocês vão pegar o tamanho, vão somar com a constituição e dividir por 10. Esses são os pontos de vida de vocês. Ah, porque tá vendo, tamanho mais constituição dividido por 10. Tamanho mais constituição dividido por 10. 145. Deu que prazo? Por 10 deu? Arredondo pra baixo. Pra baixo? Sempre pra baixo. Arredondar pra baixo? Tamanho mais constituição, divide por 10. Você tem que arredondar pra baixo mesmo, Jess? Pra baixo, sempre pra baixo. Onde eu marco isso? 85. 125, 12,5, 12. Pontos de vida. Pontos de vida. 10. Nossa, tá, e onde que a gente anota os pontos de vida que eu não tô achando? Aqui, amigo. No quadradinho pequeno. Ah, tá. Peraí, somar e dividir por quanto? Nessa faixa cheia. Calma, de Jeff, a gente não entendeu. Que bosta. Você ah, eu entendi. 14, mas como que você deve 14. Não tem como você ter feito. 14,5, arredonda pra baixo, 14. Não tem como você ter feito. Matemática, que é cultura. Não, não, não. Olha que pontos de vida. É de 80. Pontos de vida. Nessa constituição. 14. É, não, calma, faz aí. 80, 14, mas minha constituição. Isso é ponto 135, aí agora já paga. É tamanho e constituição. Quem tem mais do que 15 pontos de vida? Por 10. Mas tá igual. Só que mudou com o meu tamanho é maior, sua constituição é maior e deu o número 14. Foi os pontos de vida? 15. Calma, Jeff, quanto que é o quê? Força mais constituição divide por 10. Não, eu sei, mas 14,5, quem tem mais do que meio, 14. Ah, não, não é força, mas é que você perguntou. Não, tamanho. Se alguém tem mais do que 15. É força, eu tenho 15, força. Eu tenho força. Se ele está tamanho. Eu tava fazendo tamanho. Falou. Mas falou tamanho, Jeff. Você falou tamanho. Peraí, tamanho mais constituição. Não, então tá certo. 14. Tá certo. Eu tenho 15 cravado, Jeff. Não, assustou não, cara. Ia diminuir. Ia diminuir pra caramba. Pô. Por que você tem 15 cravado? Que é o que por isso? E aumentar, eu gostei. É que ele perguntou. Às vezes eu ganhei um bom. Você é corujo. Nossa, eu perdi 3. Eu continuo bom. Eu sou pequenininha. Agora a taxa de movimentação. Minha folha de cima. Onde que mata isso? Tá. É aqui. Embaixo do poder. Tá vendo a taxa de movimentação aí? Achei. Ok. Então vocês vão comparar pra mim a destreza e a força e vão verificar pra mim se algum deles é maior ou menor do que o tamanho de vocês. Uhum. Uhum. Menor. É menor ou maior? Tem um dos dois maior. Peraí. Tem um dos... Quem tem os dois menores que tamanho? Eu. Movimentação 7. Quem tem um deles maior do que o tamanho? Peraí. Movimentação 2. Movimentação 8. Ah, tá. Quem tem os dois maiores do que o tamanho? Movimentação 9. Igual. A minha força e a minha destreza. Tamanho de bosta aqui é igual. O meu são todos iguais. Todos iguais. Todos iguais. É o 10, né? Quebrou o jogo. Nossa, aí liga pra editora, cara. Isso nunca aconteceu antes. Movimentação 8. Beleza. Não é justo. E a 10 é quando? Não tem. Ninguém vai ser um monstrão. Mas tá tudo fodido. Eu acho que quem tem igual podia ter 10. A percepção foi a melhor. Eu acho que quem tem igual podia ter 10. Eu também acho. É verdade, porque é difícil acontecer. Quem tem entre 40 e 49 anos? Ninguém. Eu. Você tem? 45? Nossa, você é mais velho que o Marco. O que tá acontecendo nessa mesa? Matagem de momento. Seu velho podre, mano. Quem tem entre 50 e 59? A veinha podre reduz 2 na movimentação. Ela só tinha 2, não vai andar. Contra a cadeira de roda, gente, por favor. Naquela época tinha? A plantada de cama. 1920 tinha roda. A gente sabe. Tinha roda. Tinha roda, mas era cadeira. Gente, você sabe que a roda é pré-histórica, né, Ale? Ale, você sabe assim que a roda foi criada bem antes, né? Assim, da Bíblia ser criada também. Não, mas então, tipo, logo é vai ter cadeira de roda se tem roda. Oi? Não. Tá. Mas tinha cadeira de roda. Tinha roda, mas não tinha carro. Jeff, não, porque... Nossa, Jeff, você tá falando mal de mim mentalmente, ainda por cima. Eu consigo ver isso. Eu faço direto. Nossa, mano. Tá bom. Vamos voltar pros idosos. Vamos lá. Agora vocês vão decidir a ocupação, a perícia de vocês. Com quem a gente vai ser com 18 anos? A profissão. Deus. Eu gostei da ideia de andarim. Ah, não, você pode sim ser um detetive de jovem. Agora, vocês querem que eu releia aqui? Vocês querem. Não, é porque você falou que vai influenciar os atributos. O que que indica pra cada coisa, né? Então. Ah, vamos na sorte, ele fala. Vou falando aqui, então vocês veem se vocês gostam dessas que tem aqui. Se não, pode primeiro, eu sou o presidente. Vai ser menino ou menina? Advogado. Vai ter o mesmo sexo. Andarilho. Quanto faz pra mim? Não, Jeff, eu quero ser menino. Vamos jogar nos dados, entendeu? Tipo, os dados caírem. Aí você relaciona alguma coisa que ele falar. Porque eu tenho que jogar um dado só. Cada um aqui tem uma coisa maior, tipo... Bom, definitivamente eu não posso ser advogado com a inteligência em 40. Tá vendo? Ímpar, a gente tem que ser sexos diferentes. Para, a gente tem sexos diferentes. Fechou, é essa mesmo. Caiu ímpar, então a gente tem sexos diferentes. O andarilho do cara, caralho. Ímpar, você vai ser menino. Ímpar, você vai ser menino. Pra gente poder escolher uma coisa que faça sentido pra gente ter esse sentido. Sim, alguma coisa que faça sentido. Os nomes aqui já vão dar um pouco de sentido pra vocês. Você é um menino. E a outra opção é personalização total, tá? Então vamos lá. Advogado. Ah, é só um que conta. Andarilho. Não, são três. Antiquário, todo mundo sabe que é antiquário. 85. Não, não sei. Pessoa que vende coisas usadas, coisas antigas. Ah, não. Tipo, quem vendeu o Daniel. Caro pra caralho. Onde faz? Não, você quer fazer artista. Desse jeito? Desculpa, eu não vou. Você é um menino. Atleta. E aí, antiquários são muito menino, então vou mandar. Eu sou educado. Bibliotecário. Membro do clero. Alguém quer ser um padre ou uma freira? Ah, é velha, Deus, né? Velha tem um padre? Velha gosta de Deus. Muito bem. Velha gosta de Deus. Adorei. Então, ó. Queira ser um padre, só que me chamasse ele de velha. Elô. TJ. Quanto você tem de educação? Educação, 83. Vezes 4, quanto dá? Uau. Eu vou usar. Meu Deus, não. Nossa, gente, ela transcendeu. Ela alcançou o estado de nirvana na educação. Eu tô pensando em brasileiro também. Isso, anota no cantinho. Educação sem ir pra nada, amor. A gente vai lutar contra o monstro. E aí você vai circular, sabe? Você então, vai só alguma coisa vez quatro, mas não, não ímpar. Fiquei aqui tentando entender, mas tudo bem. Contabilidade. 32. Tudo em ordem alfabética. Às vezes um par dá um ímpar no final. Tá. Escutar. A, B, C, D, E. Ainda bem. História. Não, olha só, você é que eu ri da perícia escutar ser uma perícia difícil. Não, é porque ela é velha. É aí você vai escolher uma entre charme, intimidação, lábia ou persuasão. Gata, você é uma freira. Freira charmosa, não. Com 50 anos, assim. Ela pode ser outra, né? Em 1920, 50 anos. Tem historinhas de freiras charmosas. É verdade, se você for uma freira, assim. Freira dá medo. Vocês sabem essa? Por exemplo, mais ou menos. É tipo a do pinguim doce de leite? Não, ai, não. Essa é pior. Medo. Muito melhor. Medo. Persuasão, eu acho. Viu persuasão? Vai convencer os outros a seguir o poder de Cristo. Aí você vai escolher outra língua. Latina. Demoníaca. Que país que a gente tá? É. Que país vocês querem estar? Inglaterra. Século XX. É onde tudo tá acontecendo, gente. Nossa, é legal que, tipo... Sério? Eu nem tô hoje, mas todo mundo, né? Assim, eu não tinha ideia de onde eu queria estar. Tá ótimo. Tá foda. Onde que eu escrevo? Mas é a ascendência dele. Onde que eu escrevo outra língua? Tem uma perícia aí. Não tem? Então anota lá. Mas tem espaço pra anotar. Por isso que no filme que eu assisti, língua. Tá atrás dos livros originais dele nos Estados Unidos. Ah, Não sou todos. Então todo mundo fala inglês com língua nativa. Isso. Psicologia. Nós somos todos ingleses? Ou a gente vai estar na Inglaterra? Somos todos ingleses. Estão todos na Inglaterra. Mas se a gente estiver, ou seja, de qualquer jeito a gente fala inglês. Não, necessariamente são inglês. Vocês podem ser importados. A gente pode ser de outro lugar e falar outra língua. Tem muita gente importada em 1920 lá. Eu posso ter a minha língua nativa, mas eu tenho que importar outra. E o inglês é a minha... alternativa? Pode. Corta tudo. Pode. Na prática, não tem o Paraguai, né? Não, fica, eu só tô perguntando pode. Por uma questão de pode, pode, pode, pode. É italiana, né? Não. Ah. Melhor ainda, ela vai ser húngara. Não, é tudo loucura dele. Foi? E quando que não é? Anotou psicologia? Eu só testei as médias, não dei demais. Então, Paulinha, psicologia. Você já escolheu que vocês não sabem disso? Tu vai falar ainda. Foi? Calma aí, eu achei. Foi? Uhum. Ok. Não sei. Não tá aqui. Psicologia. Usar bibliotecas. É que o prédio é lá. É melhor levantar a mão, ficou agradável. Ah, você acha que a gente faz um curso desse? Não tem, Jeff. Como não tem? Não tem. Acaba no S. Acaba no S. Uhum. Ah, então problema. Anota o nome desses que tá em branco. É, tem espaço pra anotar. Sim. Foi usar bibliotecas? Eu, hein? Show de bola. Uhum. E aí você escolhe uma outra eu que você namorado. Quer. Uma outra que eu quero? É, qualquer um. Lembra aqueles pontos que você anotou no cantinho? Uhum. Você vai distribuir todos esses pontos à vontade nessas perícias que você assinalou. Uhum. Nenhuma delas pode estar acima de 90. Vamos lá, vamos continuar. Então já temos uma freira. Criminoso, alguém quer ser criminoso? Não, hoje. Detetive particular. Detetive. Eu achei que você queria ser criminosa. Ela não quer ser criminosa hoje. É você começou a fazer crime? Gente, a gente demorou demais pra se encontrar, tá bom? Exatamente. Já é ser criminoso? Você não acha que a gente tinha que fazer? Jeff, sim. Eu decidi que eu quero ser criminoso. Você quer ser criminoso? Sim, criminosa no caso, tá bom. Criminosa mesmo. Odalisca feiticeira pra você. Ela é cinética, não é? Irmão, tô falando do seu cu, cara. Só falta uma de hoje. Eu não vou ser, médica. Médico? É, criminoso mesmo. Então tá, criminoso. Como é que você teve isso daí? Vamos lá, criminoso, vai lá. Peguem a educação de vocês. E tira a criminosa, você pega a educação mas de vocês. Ele é uma criminosa. Elô, desculpa. Anota uma outra perícia, nível de crédito. Isso aí, ele te distribuiu pontos nela também, isso é seu dinheiro. A parte ruim dele. Eu tenho dado golpe nos caras. E seu nível de crédito, verdade. Ele pode ficar entre 9 e 60. Você já tem distribuído tudo. Vamos lá. Quem é criminoso? Me. Pintem aí as perícias. Encontrar. Oh, encontrei algo aqui no seu bolso. Putz, Jeff, não tem encontrar. Tem escreva. Sim, embaixo tem do disfarce. Sim. Ah, desculpa, é que eu sou cego. Tá vendo? Que foto faz o bagulho tá em ordem alfabética, gente. Ô, Jeff, mas aí no caso eu tenho que distribuir. A exata tem desculpa, agora isso aí, fodeu. Não, desculpa, gente, eu ainda tô aterrorizado pelos livros que eu tenho que ler. Isso vai determinar o quão bem você fala essa língua nova, entendeu? Bom, encontrar, furtividade. Olha só, a gente de novo. Tá logo abaixo de encontrar, provavelmente. Não, ou... é o primeiro da terceira coluna. Ah, tá. Aí vocês vão escolher uma entre charme, intimidação, lábia ou persuasão. Vou pegar charme. Uhum. Charme, intimidação. Lábia ou persuasão. Cara, criminoso tem que ter persuasão. Charme. Quem quer charme? Eu sou uma menina de 18 anos. E o que você acha que é mais importante? Não, ela tem um protetor, que sou eu. Lábia. Eu sou médico. Médico em 1920 é pica. Persuasão. Vai morrer na primeira rodada. Médico hoje em dia é pica. Nossa, você é um pouco. Argumentos lógicos, vale. Gente, eu sou médico de imaginação pura. E eu sou a trombadinha. Eu acho que deu certinho. Ótimo. Porque, tipo, a inteligência dela... Lábia também é conhecida como fake news. Ela é muito inteligente. Relaxa, o Alexandre já falou que vai te matar na primeira rodada. Eu... Foi? Eu não mato ninguém. Escolheram? Yep. Continua anotando, então. E ainda vamos psicologia. Você achou, querida? No P, embaixo de psicanálise. Achei. Gente, é de humanas, hein? Gente, é que eu sou cego. Psicologia. Teremos dois crimes. Nível de crédito. Calma. O quê? Nível de crédito. Tem um lugar aí. Mas não tem pra anotar aqui, a bolinha. Ó, aqui, ó. Tudo nível bem, mas vocês têm que distribuir no nível de crédito também. Se vocês não tiverem nível de crédito, vocês estão. Acho que criminoso já começou com nível de crédito no zero. Pode ser. Eu acho que você não tem que achar nada. Depende, eu saio tacando dinheiro nos outros. Eu acho que eu concordo. Eu saio tacando dinheiro nos outros. Porque caso contrário. Tacando dinheiro nos outros? É. Não concordo mais. Tem uma habilidade que é isso. Tem uma habilidade que é isso. Não, ele joga dinheiro no chão. Não, você taca dinheiro nos outros. No seu caso, 60. Meu meu caso 60? Isso. No caso dos criminosos, 65 é no nível máximo. Tá? Uhum. Bom, e aí vocês vão escolher quatro outras perícias, dentre as que eu vou falar aqui. Uhum. Armas de fogo, uhum. Avaliação, uhum. Chaveiro, uhum. Consertos mecânicos. Sucesso. Disfarce. Ah, eu já me perdi, Jeff. Muita coisa. É, eu gostei do armas de fogo. Lutar e prestidigitação. Vou repetir. Mas vão escolher quatro. Ó. Uhum. Armas de fogo. Ah, escolher quatro. Dá pra escolher bastante. Avaliação. Aquela estátua vale mais do que aquela caneca. Eu vou roubar a estátua. Aham. Uhum. Chaveiro. Vou abrir essa porta. Consertos mecânicos. Caralho, quebrei a porta. Vou consertar pra abrir agora. Vou consertar e abrir. Disfarce. Vou fingir que eu sou o chaveiro oficial do Oscar pra abrir essa porta. Lutar. Vou dar uma porrada nessa. Vou brigar com a porta. Vou brigar com a porta. E prestidigitação. Vou fazer um truque com cartas pra porta se abrir. Ah, é que eu penso no merda toda vez que eu ouço essa palavra, sabe? Ou oh, invocando um personagem até qualquer perícia que eu quiser. Qualquer uma. Gata, o que, que você vai pegar? Só pra a gente poder deixar bem balanceado. É, eu vou pegar armas, disfarce, avaliação e chaveiro. Então eu vou pegar avaliação, lutar, pré-digitação e armas também, porque eu acho importante os dois. Não, armas, tem que armas é muito importante. Armas sucesso, então? Armas, só que armas. Vamos todo mundo conversar. Bom, Jeff, nível de crédito alma, de vocês, né? Vai pegar alma. 65, tá? Jeff, eu tenho uma dúvida. Aqui em armas tem dois tipos, rifles, rifles e pistolas. Pistolas. Qual? Ah, pistola, eu acho chique. Ah, nossa. Ainda mais naquela época. Uma garota de 18 anos no auge de sua vida com uma pistolinha. Com uma pistola. Quem vai parar? Inclusive tem uma sachona. Mas... Oi? Sim, você vai andar com uma sachona na rua. Uma sachona. Então aí você, se você quiser focar em quatro perícias de armas, ao invés de pegar, por exemplo, eu tô pensando em pegar sim. Avaliação, sim. Pode pegar. Porque avaliação só serve pra avaliar coisas? Pra avaliar coisas. É, não, então, mais que é que assim, a gente, nossos personagens, nossas personagens não se conhecem. Você pode pegar duas armas, pode pegar quatro armas. Não, então pode... Eu deixei separado aí impresso, ó. A polícia separada as listas de armas. Eu acho que a avaliação é interessante. Obrigada. Bom, então, mais alguma depois de criminoso? Tem, tem um monte. Então vocês distribuam os pontos de vocês agora. Depois de criminoso, detetive particular. É, quantos pontos? Educação visual. Chega, vamos ter dois criminosos. Não, olha, criminoso detetive. Você não queria ser detetive? Ninguém pegou detetive. Eu vou pegar porque eu tenho tamanho, educação e inteligência em. Então vai lá. Vamos lá, começa a pintar a perícia aí. Ixi. Bom, arte. Oi? O que eu tenho que somar? Temos um Sherlock Holmes na mesa agora. Arte. Aí acabou a vida. Desculpa, da... eu falei pra vocês errado. Tem um de vocês não é educação vezes 4. Um detetive. Educação vezes 2. Mais destreza vezes 2 ou força calma. Vezes 2? É educação vezes 2 ou mais. Ah, mais força ou destreza vezes 2? Não, destreza, com certeza, minha força é 1. Melhor ponto pra vocês aí, provavelmente. Detetive particular. Arte. Vamos lá. Arte barra ofício, né? Fotografia, entre parênteses. Você fala que deu o mesmo número do meu teste. É, arte, ofício, fotografia. Especialização. Não melhorou em nada. Cadê arte? Aqui. Arte, ofício, fotografia. Tem que escrever aqui embaixo? Escreve Jeff, embaixo aí, fotografia. Jeff, perdão atrapalhar, mas já atrapalhando como sempre. Tem um contador? Droga. Muito mesmo, meu. Ah, nossa, gente, vocês são muito prestativos. Eu me senti muito amado agora. Estou sem apontador em minha caixa. Muito oba, obrigado. Eu peguei o lápis que nunca desaponta. Peraí, vou descolar um apontador surpiado do pet. Tem? Vai sujeira. Eu tenho quantas? Mais certo. Ah, não precisa não. Tem um monte de lápis aqui. Não, tem. Já arrumaram lápis. É, a gente pega um daqueles copinhos de plástico e a gente usa de coisa. Mas deu pra usar agora? Eu não sei, fiz deu. A mesma coisa. Então, se precisar, tem um apontador aqui. Ué, mas ficou estranho. Dá 2? Deixa eu falar rapidinho. Educação vezes 2, mais força ou destreza vezes 2. Vezes 2. Vezes 2 também. Bom, então vamos detetive. Direito. Disfarce. Peraí, peraí. Deixa eu falar direito. Ok. Direito, disfarce, encontrar. Aí deu certinho, aí você escolhe uma entre charme, intimidação, lábia ou persuasão. Charme, intimidação, lábia ou persuasão? Isso, escolhe uma delas. Mas na persuasão, que é interessante, você é detetive. Intimidação já chega. E aí, man? Ou charme. Fala aí, eu quero. Não, charme não, acho que detetive persuasão. No ar, realmente agora. Você é a informação das pessoas. Detetive no ar, você charme é o 1920. Tanto pro criminoso quanto pro detetive. Não, não. Não. Cara, amarra ele numa cadeira. É o charme. O charme vai ser o Ted Tigre. No ar, é charme melhor. Ted Tigre. Lembra do Ted Tigre? Eu lembro. Propagandas da Tigre. Tubos e conexões? Lembro. Acho que não era da minha época. Puxa uma cadeira aí. Olha que hoje lembra a propaganda do Ted Tigre. Sim. Usar bibliotecas. Aqui eu volto pra você mesmo. Esse tem que anotar pra essa parte. É isso. Já sinto saudades. Quanta falsidade. Aí você vai escolher uma outra perícia. Não, não, não, é verdade. Falsidade demais. A qualquer um. É que eu escutei. E aí, ó, os seus pontos para distribuir. Aquele não é de exato. Educação vezes 2, mais destreza ou força vezes 2. Peraí. Olha, você vai querer colocar? Edu. O quê? Vezes 2. Nossa, isso. Qual que você tem mais? Força ou destreza? Eu acho que é mais fácil. Então, mais força vezes 2. Mais força vezes 2? Isso. Então vai dar 90 aqui. 90. Não, não, não. Então, avaliação eu vou. Peraí, acho que a avaliação eu vou tirar porque eu não sei. Então, manda pra onde? Ó, seus pontos de perícia são. Tem que escolher entre avaliação, 160 mais 90. Vamos ver se chaveiro, disfarce ou duas ervas. Educação vezes 2, mais força vezes 2. Ou destreza vezes 2, obviamente. Você vai pegar isso aqui. Deixa eu pegar o quê? Você põe o vez alguma coisa aqui na frente? Então põe aqui nas cantinhas. Não, não. Anota num cantinho aí. É a quantidade total de pontos que você tem pra jogar nessas perícias aí que você marcou. Então, você tinha falado educação mais... Educação vezes 2. Educação vezes 160. Mais... Ele tem mais uma coisa que ele vai falar de 2. Por enquanto eu vou pegar a esportista, mas eu vou esperar mais um pouco. 250. Meu som idoso é útil, eu sou idoso, eu vou fazer esse ponto. 250. Distribui aqui à vontade. Põe nível de crédito também. Assim, não, às vezes seu nível de crédito. Só que eu acho que é muito pouco, né? Vai no máximo até 30. No máximo até 30? O detetive particular sempre pobretão, né? Ok, seguindo. Próximos. Diletante. O resto eu distribuo como quiser. Ah, faz 8 horas. Diletante, alguém? Diletante faz o quê mesmo? Normalmente cabe mais essas 4, 4, meio, 8, 8 horas já é. Engenheiro. Tem algum. Não. Escritor. Deixa eu pegar meu celular. Nossa, ninguém vai ser o escritor. Próprio HP. Fanático. O que é o escritor? Calma. Escreve. Não, mas tipo. Então, faz as habilidades dele. Habilidades de escritor. Vamos lá, escritor. Escritor. Arte, literatura, né? Uhum. História, língua nativa, mundo natural ou ocultismo, outra língua, usar bibliotecas e uma perícia extra. Não. Ah, achei meio. Uma dúvida, o fanático é fanático aqui. Fanático. Vamos lá. Furtividade, história, duas perícias interpessoais, psicologia e três outras perícias. Um, dois. É fanático qualquer coisa. Mas... pode ser um fanático. Sim, por isso. Cristo. Ah, não dá, fanático. Não. Pode ser um bolsominion igual a Gil Fernando. Não, não, não. Sou um nossa, fanático. Aquele lá, do... aquele personagem foi pesado, hein? Ai, voltou da hora, vamos matar ela. O que ela tá fazendo aqui? Não. Não, não, eu nunca começo conhecendo o futuro do jogo. Então eu posso ser um fanático por qualquer coisa, só ao diabo? Pode ser, né? Ok, vou seguir ao diabo. Vamos então, lá, anota as perícias. Furtividade. Calma aí. Certo. História. Calma aí. Achei. Aí você vai escolher fanático. Duas entre charme. Intimidação, lábia ou persuasão? Escolhe duas. Vamos charme, pegar intimidação, lábia. Lábia e persuasão. Porque tá aqui mais perto da minha visão. Lembrando, charme você usa o seu corpo. Você tem que seduzir as pessoas. Tá bom? Você usa o seu corpo. Intimidação você usa o seu corpo. Olha com o seu homem aqui, é só jogo. Não, eu tô falando assim. É que assim. Lábia você usa em 1920. Eu vou usar intimidação. Em 1920, usar o corpo é realmente usar o corpo. Charme é melhor, você manda aquele olhar com a gente. Porque hoje em dia não é? Não, hoje em dia tem outro tipo de usar o corpo. Você usar o corpo. Não entendi. Não. Eu não tô achando intimidação aqui. Você não tá achando, escreve. Esse negócio de usar o corpo é complicado. Eu também acho. Nada intimidação não tô entendendo essa ignorância. O corpo é seu, use mesmo. Dá ouvido pra o que aconteceu com aquele meu corpo, minhas regras? Não é? Em 1920 não tinha isso, não. Já tinha começado? Caralho. Foi? Foi. Em 1920? Então, continua anotando. Psicologia. A sufragista okay. Também. Ok. E mais três perícias. Que eu escolho? É, você vai escolher qualquer uma. Ok. Tá? Quanto você tem educação? Meu, não tem meu como, minhas eu mas tenho... Mas tem a sufragista. 77. Tem um nível de movimento. É, mas a ideia, sim. Qual que é o maior? Aparar ou poder? Aqui no Brasil é tipo... Aparar seria... O aparar. Aparar, aparência. Aparar, sim. 70, então 54 mais 50, 284, vai ser olhar lá no fundo e falar uma da hora, eu já escolhi um milionário. É para que eu quero já, até agora, se não aparecer nenhum outro. Não, ele não aparece nenhum. Eu escolho mais 3. Escolhe mais 3 e não esquece o nível de crédito. Ok, eu vou contar ele que eu tenho 33 anos, que é idade de Cristo. Seu nível de crédito máximo é 30. 30, ok. Prosseguindo, quem tá sem ainda? Quem tá sem? Eu escolhi 3. A Yasmin também não pegou, né? Não. É boa, essa é boa. Fazendeiro. Investigador de polícia. Cadê a craca? Jornalista. Médico. Não, acho que tá bom. Vai lá, nota experiência. Ciência, biologia. Não, é sério mesmo, com inteligência de 60 você quer ser médico. Hã? Você não vai ser uma médica, você vai ser uma sogueira com a inteligência dessa. Ah, sim, gente. Tomando seu cu. Gente, ó, detalhezinho. Nas perícias de vocês tem alguns que já tem um valorzinho de porcentagem anotado. Uhum. Soma isso quando for distribuir. Por exemplo, medicina. Se eu colocar aqui... Em encontrar 25% você já tem. Todo mundo já tem 25%. Se você vai colocar 20 dos pontos que você tem em encontrar, vai passar para 45. Quem já distribuiu, soma esses valores então, em parênteses no total. Então se eu colocar 20 pontos em charme... Encontrar 25. Você vai tem 20, mais. Então fica soma 45. Mais 15. Isso. Ah, 25. Ah, mas é 25 disso aí. Cravado. Tipo, não é 25 do valor que eu adiciono. É 15 pontos. Não, 15%, é 15%. 25 pontos a mais que você tem. De graça. Não, pera, é 25 pontos a mais em qual? Não, calma. É 25%. As perícias, olha as perícias. Vai na perícia encontrar. Não, a dúvida do Léo, 25% aqui, ou só 25 pontos soma? 25 pontos, que na verdade é 25%. Mas é de 100. Coisa. Tem certeza que é de 100? Não é da quantidade que a gente colocou aqui? Tenho. Ah, que é muito estranho. Ó. É que vai dar mais trabalho. Se você for vai na perícia encontrar. Se eu tenho pontos. É. Né? Por exemplo. Nossa, então, tipo, eu fiquei com todos os três. Por exemplo. O máximo é 65. É, eu arma de fogo, eu tenho 65 já. Escutar. Você colocou 37 pontos. Então você vai somar mais 20 pontos. Vai pra 57. O total da sua perícia escutar vai ser 57%. Eu acho que a gente tem que adicionar. Toda rolagem que você for fazer no jogo vai ser de 100. Entendeu? Ah, isso vai totalizar por cento. É tudo por cento. Esses valores que vocês estão anotando aí no final é tudo porcentagem. Jeff, por isso a gente vai calcular juros para definir se vocês passam ou não nos testes. Vai ser juros compostos. Muito número, tô achando. Cara, tô me sentindo de volta no vestibular. Esse nível de crédito faz o quê? Opa, ah, isso é dinheiro. Vai, vamos lá, volta lá. Pô, e crédito não tem, é 0%, sacanagem, cara. Pô, vai, eu anotei ciência. Ciência, biologia. Biologia, não tem biologia. Bota biologia entre parênteses, você é especialista em biologia. Nos bibliotecas aí não tinha nenhuma porcentagem. Não então. Sei. Não. Também é. Só pra você colocar aqui. Hã? Ciência, farmácia. Não tem também? Ciência é tipo a coisa aí embaixo. Não, você tem coloca farmácia. Foto, foda-se. Ô, Jeff, de usar bibliotecas não tem a porcentagem não porque tem. A perícia não tinha. Exato. Não, mas eu acho que eu não vou vir. Medicina. Medicina tem? Tem. 1%. Gente, usar bibliotecas tem na ficha sim, e é 20%, tá? É a última perícia. Ah, é 20%? É. Não, a última perícia é sobrevivência. É. É, aqui. Então essa ficha que eu imprimi pra vocês tá meio zoada. Então usar bibliotecas é 20%, tá? 20%. Isso. Medicina. O que seria usar bibliotecas? Usar bibliotecas, né? Literalmente isso. Cara, não é mesmo de BC. Saber usar uma biblioteca. Não, mas tipo, gente, não, eu uso a biblioteca, mas é tipo, você... Você encontra o que você quer lá rapidamente? Ai, Jeff, é assim, eu não encontro... Antes do Cthulhu aparecer todo mundo. Mas por que você vai atrás de um livro se o Cthulhu tá aparecendo? Porque o livro... Fala que você vai entender. Não pode banir o Cthulhu. Você precisa banir o Cthulhu. Não tinha internet nessa época também, né? Você vai achar esse livro? Se você não tiver... Se você não souber o código certinho, você... Medicina. Medicina. Outra língua, latim. Que é aquele jeito... Nossa, uhum. Nunca sei morreu. O que é. Tem que pedir ajuda. Primeiros socorros. Uhum. Psicologia. Uhum. E aí você vai escolher duas outras perícias que tem a ver com a medicina. Tem a ver com a profissão de médico. Ah, tem que ser a ver com a medicina? Tem que ser a ver. Eu não posso ser um médico lutador de qualquer coisa? Não. Eu não posso ter uma pistola? Pode. Depois. Eu sou rico. Tem perícias extras depois. Eu sou rico. Foi? Cara, a ideia é só isso, eu vou escolher as perícias. A ideia, a ideia do médico é salvar vidas, não tirá-las. Nível de crédito. É, quem tira a vida aqui sou eu. O seu máximo de nível de crédito é 80. Médico com 18 anos e 60 de inteligência. 80? É, máximo 80, você pode chegar. A maioria é máximo 30, máximo 60. Eu tenho que jogar o dado. Não. Vai distribuir agora pontos. Quanto você tem educação? 50. 50? É aqueles médicos que qualquer doença que a pessoa aparece, elas conseguem distribuir à vontade. Tá. Eu realmente precisava do Google agora. É uma perícia e todo mundo tem zero nela. Mas a gente pode escolher ela como perícia? Não. Não. Não. Não. No início, na criação do personagem, ninguém pode escolher mitos de Cthulhu. Ah, ninguém conhece ele. Ninguém conhece, cara. Ninguém pode mexer com tentáculos assim, ninguém de pode graça. Mexer. Puta que pariu, você tá um personagem de anime mesmo. É, mas e o Hentai? Como é que fica nessa história? Em 1920 já tinha. Não tinha Hentai, mas sim, né? Com certeza tinha, porque tarado sempre teve. Mas você sabia? Tipo, eu fiz uma pesquisa recentemente sobre cinema e tipo o começo do cinema era basicamente pornografia. Tá aí, ó, tá vendo? Não tinha. O final dele também basicamente é isso. Voltemos ao começo. É, voltamos exato, ao começo. Você adicionou os pontos. A vida é um ciclo, isso. Cara. É. Eu posso pegar e escutar? Ainda tem esses pontos, senão a gente... Foi Yasmin. Eu posso pegar e escutar? É, escutar? É. Não. Eu ia também. Que não. Não. Ah, tem tipo limitações pra cada classe. Peraí, que... Depois vocês vão pegar perícias extras também. Uhum. Sobrevivência eu posso? Não. Não posso, sobrevivência. Só pode nada, irmão. Não, mas você falou que eu podia escolher duas. Ah, tá, ok. Essas duas. Escutar pode ser. Sobrevivência? É. Não. Escutar sim. O que é isso aqui? Tá. Então, uma perícia tem um pouco a ver com isso. Ah, tá. Ah, desculpa, Yasmin. Você tá sentindo. Okay. Especialidades acadêmicas ou pessoais? Então pode ser qualquer coisa. Por ser? Pode ser. Você escolhe duas coisa. Que tem que ser especialidade acadêmica ou pessoal. Então pode ser qualquer coisa. Tá bom, tá bom. Não tem um pessoal aqui, pode ser qualquer coisa. É, eu quero pegar prosseguindo, é missionário. Alguém quer ser? Eu queria saber, na verdade, quem teria... Que aqui, é, quem, usar, qual é, classe okay. Tem antropologia e ecologia? Chama módulo atraído. Antropologia? Ecologia. Deixa eu ver, músico... Que é muito famoso. Para psicólogo tem antropologia. Porque você é burro. Acho que só, na real. Escritor pode ter também. Professor pode ter antropologia. Que é assim. É isso. Professor de entretenimento. É, essas duas aí, basicamente. Tá. Não, não é essa. Vou pegar a Charlie. É, cara. É na Inglaterra ou nos Estados Unidos? Inglaterra. Eu vou ser fanático pela nação e não vou. Lembrar o que eu preciso atrair aqui. Okay. Porque é meio zoado, sei lá. É. Fazer o quê? Perfeito. Nessa época fazia todo sentido. Logo depois do fimzinho da Segunda Guerra. E também porque o Ale tem que ter um personagem ruim, né? Senão não é o Ale. Você vai ser o bruxão de novo, mano. Não, mano, vou seguir a nação ali, ó. Inglaterra avante. Sei. Meio que eu tô namorando ele há um tempo. Afim? Bom, quem tá sem profissão ainda? Eu. Vê se vocês se identificam com alguma das que eu vou falar. Vocês estão desempregados. Estamos. Missionário, músico, oficial de polícia, assim. Oficial militar, parapsicólogo, piloto. Professor. Cara, piloto do quê? De avião. Eu quero essa porra aí. Então vai. Não tem inteligência suficiente pra isso, mas vamos arregaçar. Vai lá. Mano, anota aí. Antropologia. Acabou todos os sucos, né? Pode escolher. Só mas tinha a coca lá, mas eu acho que não. Eu quero um suco que já tá aqui. Será que tem água gelada? Não posso escolher água nenhuma. Antropologia. Peraí que eu já vou falar do negócio de arte pra vocês. Não, pode usar a garrafa. Arte, fotografia. Anota fotografia no barco de arte. Pense, irmã. Ah, não, essa é só... História. Peraí, tá aqui arte ou ofício? Eu escrevi embaixo fotografia? Isso. Pintar ela. História. Hello. O slogan meu grupo em sempre tipo de Pokémon. Oi? O Slugma e o Goofy são que tipo de Pokémon? Elô, tipo... Marcou história? Água, ok. Por que piloto tem essas coisas? Eu não faço ideia. É porque ele viaja muito, não? E ele tem, ele meio que sabe essas coisas. Eu vou usar o módulo laser. Tipo, ele tem que saber um pouquinho de história porque ele vai viajar algum lugar. Ele tem que ter antropologia porque ele tem que entender que os lugares são diferentes. Ele não é glacial. Faz sentido. Outra língua. Quais problemas em outra enfrentava? Provavelmente ele não vai aparecer. Árvore, golo, muscoso. Mano, eu tava pensando... Provavelmente ele não vai aparecer, mas... Inglaterra, tipo, sei lá. Aí você vai escolher qual língua que é, tá? Psicologia. Pega uma. Merda, eu esqueci disso. Legal, tipo... A gente pode ter uma pesadinha. Usar bibliotecas e uma outra perícia qualquer. Depois de eu dar 4 ótimas seguidas, eu precisava do quinto, aí eu joguei uma bola toda. Assim. Qualquer uma? Qualquer uma. Mas aqui tem pilotar? Então pegue pilotar. Mas eu já devia ter isso naturalmente. Como é que um piloto não vai ter perícia em pilotar? Exato. Kamikaze, irmão. Acho que esse piloto tá errado. Pearl Harbor? Kamikaze. Eu vou tirar uma arma, vou diminuir uma arma de fogo pra ter. Eu acho que devia ser piloto kamikaze. O kamikaze pelo menos tem que levantar o avião, né? Não, mas eu acho que devia ser piloto kamikaze. Uhum. Eu diria calar sua boca. O Ale devia ser piloto kamikaze. Tá. Você já aí, ó. Você é louco pela pátria, você morreria por ela. Quanto você tem de educação? Okay. 90. Vamos deixar isso aí dentro. Tem que destreza da porra. 50. 190 mais 100. 290 pontos para distribuir nas perícias. Entendeu, hein? E não esqueça do nível de crédito. Onde que é esse nível de crédito? Tá aqui. Ah, tá embaixo, aqui. Na segunda, na terceira, né? E pode ir até 70 esse nível de crédito. Pera, só tem uma Pokéball. 70. Mas esse 70 vai descontar dos 1290? Sim. Se você quiser colocar 70. Sim. Vou colocar 70. Eu gosto de dinheiro. Já é para distribuir os créditos? Como sempre. Hã? Já é para distribuir os créditos? Já pode distribuir tudo. Bom, não sei de onde você tirou, mas Playboy, assim? Como sempre ainda. A última que a gente jogou era Playboy. Vai lá, hein? Butterfree! Profissional de entretenimento, professor, profissional de entretenimento, soldado ou tribal. Ou inventar uma. Nossa, já e ela tá difícil. Não, eu vou ficar lá no início com o esportista, já que eu sou um idoso, pode ser o último idoso que se cuidou na... antes de virar um idoso. Mas o poder vai reto mesmo. Então vai lá, atleta. Marca lá, arremessar. Filha da puta. Mensagem? Bom, cara, na hora que ele tiver que jogar um vidro de água benta no Cthulhu, ele acerta. Escalar. É. Não, mas apesar que escalar. Não se importa. Aí você escolhe uma entre charme, intimidação, lábia ou persuasão. Você vai ficar nessa pokebola. Poxa, não envia um presente pra mim aí, cara. Meu celular tá sem bateria. Mas vou tentar intimidar. Eu já tenho Butterfree, mas eu fiquei com raiva dela agora. Não é assustador. Só pra você virar lutar doce. Lutar briga. Ainda só pra virar doce ainda. Deu ela. Isso, briga. Ok. Natação. Saltar. Nível de crédito. Essa Butterfree me gosta. Ah, não esqueça dele sempre. Quanto que é a sua educação? É, aquele negócio que eu tenho, cara. É. 61. A educação é uma bosta. 61? 61? É. Tá sim. A questão ali. 22. Qual que é o maior, destreza ou força? 22. Força. Força, quanto que é? 75. 122 mais 150. 170, 272 pontos que você tem pra distribuir aí. Primeiro. O que que é direito? Aqui. Direito, leis. Você conhece as leis. 140. É só isso? Só. Os pontos de perícia que eu tenho para distribuir, além, de, do, gosta, além do nível de crédito, tem um limite. Os outros também tem ou eu posso... Todas as outras perícias, o limite é 90. Beleza. É sempre arredondado para baixo, quando tá escrito tipo esquivar meia destreza, arredondado para baixo. Tem 55, né? Quantos vezes? Aqui, esquivar meia destreza. É, sempre arredondado pra baixo. Ok. Agora, por que tá meia destreza aí? Eu acho que é o limite. Dela no máximo meia destreza. Deixa eu consultar com esse aqui, eu ainda não vou. Foi mal. Esse aqui vai. 272. Vou por 50 arremessar. 250. 50 em cavalgar. 3, 72. Ah, tá. Ó. A porcentagem inicial que você tem de esquivar é metade da sua destreza. Então, quanto que é o seu destreza? Minha destreza, se for a metade, sem colocar pontos nenhum, ficaria 25. Automaticamente você tem 25% de esquivar. Se você colocar mais 20%, passa para 45%. Mas eu somaria com a minha destreza ou somaria já com os 25%? Com os 25. Okay. De novo, vamos lá. Psicologia, o que, que é? Psicologia é para você conseguir entender as pessoas, o comportamento delas, as intenções delas. Por exemplo, alguém fala uma coisa para você, você desconfia que aquela pessoa está mentindo, você vai jogar um teste de psicologia. Se você passa, você sabe se a pessoa está mentindo ou dizendo a verdade. É, um detetive é importante. Então, sim. Todo mundo, então? Cadê a Michelle? Só falta ela. Ô, filha da puta! Que isso? Ela tá entrando no personagem, calma. Uma beia, mata. Tô tentando. Vamos lá. 40, 95, 180. Eu não tenho assim, tá certa, né? 180, falta 7. 30, mais 20. Mais 25. Ô, porra. 22. Esse 70 mesmo que se for. Alguém já terminou? 40. Oh, tudo terminado. Tá na iminência de acabar? Terminei. Deixa eu só. Ok. Vou colocar 10. Tá. Vamos dar pra peguei a mão pra você. Tudo acaba, você não pegou. Michelle! Você empatou com o. Não, eu posso, porque eu posso escolher qualquer coisa. Caralho, peguei o canivete pra você. Qual que é o mercado mais perto? Eu jogo o canivete pra ela. Fim da minha ação. Por que você tá perguntando isso? Você com um refrigerante, né? Mais perto, mas tem água, cara. O Carrefour, né? Tem água, sobrou 14. Esperando que faz mal pra saúde. Porque o gelzinho deve estar fechado. É só o Carrefour. Não, é sábado. Vai até umas 8 horas. Depois do piloto vem. Pode ser meio ano. Eu tinha pegado o vai dar na mesma. Pode que ver. Mas pode. Já o limpo. Você poderia emprestar sua calculadora? Não, eu vou ficar mais fácil a volta. Não. Para psicólogo. É uma coisa que estuda o paranormal. De fato. Então você vai entrar aí por cima. Eu sou pessoa da rua. Mas tem que esperar o semáforo. Às vezes já pega o semáforo agora. O Carrefour não tem mais. Não, precisa ser pago. Eu não sei, Chelsea. Pode ser qualquer coisa. Tá, eu aí. Eu ia falar besteira, deixa eu ficar quieto. Eu ia falar, pode ser qualquer outro tipo de charlatão. Tem? Ih, já falei. Errado não tá, mas. Né? Tá, tem um pai. Gente, eu sou da igreja, vamos respeitar aí, ó. Aí, ó. Que mais? Por isso que eu não ia falar, mas eu já falei. Exatamente por eu ser da igreja, eu sei que não está errado. E aí, para psicólogo, policiais, né, piloto, cara? Professor, profissional de entretenimento, soldado, tribal, músico, missionário. Sim, é profissional de entretenimento. Oficial de polícia, oficial profissional militar. De entretenimento é tipo... Palhaço. Apresentador de TV. Não, é tipo artista. Um artista. Anos 20, tá ligado. Por que todo mundo tem que ser prostituta? Caramba, profissional de entretenimento pra vocês não, é prostituição. Eu tinha pensado nisso, mas eu sei que é essa. Eu fiquei como vocês são maliciosos. Como vocês são maliciosos. Eu sabia que alguém ia falar. Eu só sei anos. Nossa. Jeff. 10 anos depois a gente tinha entretenimento. Mas eu não sei ser professora. Profissional de entretenimento, professor. Mas acho que isso da cadeia. Pensando bem, esqueça os jogos. Esqueça o entretenimento. Mas que bichinho. Conhecem o Bender? E aí? Professora. Então marca aí as suas perícias. Língua nativa. 40. Como que é? Nossa, é meio bosta, tipo, tu ter uma perícia com língua nativa. Tipo, é, tipo, tu fala. Língua nativa. Tipo... Mas, você tem especialização na língua nativa. Quem é fluente em português aqui? Em português? Ninguém. Ninguém. Ninguém. Ninguém. Não, não, aqui, não, no DCI. Quem daqui do DCI é fluente em português? Ninguém. Como ninguém. Assim, fluente? Você fala fluente, né? Tipo... Não, você fala, você se comunica. Mas você, não, você entende gente, todos os bagulhos. Não, a gente não é fluente, a gente é nativo. Aliás, diferente. Desculpa. Você é o que mais fala. Quem errado, é que é fluente, irmão, em português? Todo mundo aqui é fluente, todo mundo fala. Quem a é gente especialista é em português? Ah, não, aí, ninguém. Ninguém. Mas o é pessoal de línguas. Perdão, eu acho que a gente nem se classifica como fluente, porque a gente é nativo. Fala pra mim 5 pronomes do caso, oblíquo. Não, então. Eu não sei nem falar o negócio, nem definir. Não sei nem o que é pronome. É isso também. A gente tem linguisticidade, muito importante. Então, por isso que você tem língua nativa. A gente já tem linguisticidade. É especialista em língua nativa. Porque a gente tá na Inglaterra. Você é especialista na sua língua. Tá bom. Vamos lá. Outra língua. Uhum. Mas, Jeff, todo mundo não tem língua, língua nativa? Hã? Então, todo mundo aqui é inglês. Então, mas ela é fluente. Todo nossa mundo língua fala língua inglesa, mas ela é especialista em língua inglesa. Então, ninguém tem, fora ela, ninguém tem especialidade em língua ninguém nativa. Ninguém sabe o que é um pronome. Ah, isso vai ser muito útil. Eu fiz bota daqui, eu vou distribuir melhor meus pontos daqui. Ah, não. Assim, tipo, pra ser professora, necessariamente precisa ser da letras, assim? Não. Ah, tá, mas eu tenho. Eu vou ser professor como, tipo, era uma coisa muito erudita. Em 1920, não tinha muita ciência. Deu uns bagulho tudo alto, assim, com 70%. Eu vi coisas que já não. Depois ali, o que mais? História, eu já tenho 5% em fundação. Psicologia. Eu aumentei aquilo que eu já tinha. Mesmo. Usar bibliotecas. Ao invés de colocar do zero. Porra, mano, a gente ia ficar muito desempregado nessa época. Eu vou aumentar depois. Não, todo mundo sabe essa merda. Não, aqui ó, tipo embaixo eu coloquei. E aí você vai escolher outras 4 perícias à vontade. Já tinha 25. Especialidades acadêmicas ou pessoais? 5. Eu fiz 55 pontos. Mais 5, vai ter 60. Nossa, bem bosta, né? Tipo, mas me diz que tem que fazer essa conta aí. É muito bosta. Ah, Michelle, ó. Achei o meu bostinha também. Quanto que é sua educação? Minha educação? 80. 80? Uhum. Vezes 4, 320 pontos de perícia você tem pra gastar. 50, educação quebrou eu. Nível de crédito, no máximo até 70. Nossa, de fato. Até 70. Isso. Eu não, a professora nessa época ganhava mesmo. Mas aí, tá nível aqui. Aqui, tirando... Eu tenho que pôr o que tenho, mais o que tá aqui. Isso. Ah, bom, tá, que você coloca, não, você não é nem isso, na verdade. Isso aqui é 40. Tô cansado. Enche o saco. Eu coloquei errado. Vocês escolheram hardcore. É 10 metros. Agora aguenta. Hardcore. Eu não queria aí, pai. Ficou o primeiro aí na mão. Aí eu termino de montar a ficha e falo, até mês que vem. É. É, cara, desse jeito. Faltou te bater pra você baixar a mão. Eu consegui ver o olhar de ódio seu mesmo. Cara. É, que bom que você viu. Era pra ver, né? Bom, todo mundo era tá. Era pra ver. Distribuiu perícias, né? Não, não, porque eu vou ter que fazer de novo. Terminando? Uhum. Tá, então quando vocês terminam, eu vou com o Marago, porque vai ter mais perícias ainda. Ui! Meu Deus. Ai, tem as armas ainda. Tipo, né? Chegou na metade. Agora são poucas. Só 200. Não, tipo, arma eu comprei uma pra você, não se preocupa com isso não. Guarda, ai, guarda seu dinheiro. Quem já acabou? Comprar meu dinheiro, perícias, né? Então vou falar pra vocês irem adiantando. Vai lá. Isso vai dar merda? Nada, pô. Quanto vocês têm inteligência? 60. Multiplica inteligência por 2. Desculpa. Multiplicar? 120. Vem o copo, desgraça. Você já derrubou esses meu café, você quer derrubar suco também? Esses pontos que você calculou agora, inteligência desses dois, valeu. Pode colocar em qualquer perícia que quiser. 130? Distribui em qualquer perícia que quiser. Ah, pode ser mais de uma? É. Até aqui não podia? Até as que não medo podia. De tchulu? Vai, mas alguém quer suco? Aproveita, tá acabando e eu vou sentar. Eu multiplico. Ciência é o quê? Tipo, conhecimento. Eu acabei de negócio aí na ciência. Espera, tem você especifica. Acabou! Foda-se os outros. Agora, assim, porque eu não tenho. Pode especificar depois. Uma dúvida. O que é pra fazer aqui? Acabou? Mas eu volto. A gente recebeu o quê? O que tem que especificar? Inteligência vezes 2. Certo. Multiplica. Aí isso são pontos que vocês têm de perícia extras. Para distribuir com qualquer perícia que quiser. Inteligência vezes 2. Mas a perícia que eu já tenho ou qualquer outra? E... Qualquer. Pode te aumentar. Mas eu posso tem, pode aumentar. Fazer, pode aumentar o que já tem, pode pegar, uma pegar a perícia aqui, né? Nova que vocês não deram. Vou pegar. Custa 30, custa eu quero ficar com 60. Eu tenho 80. Uma bolinha, eu vou ter mais perícias depois pra pegar também? Hã? Depois eu vou poder pegar mais além das 4 aqui? Isso. Só um piloto? Posso aumentar também? Ou não? Pode aumentar. Piloto manjado de conserto elétrico? Qualquer perícia que quiser. 5, aí fica com 60 em armas. Isso aí representa o desenvolvimento pessoal. Tipo, eu sei mais lidar com armas do que inventar. Mas agora foi o desenvolvimento profissional. E aí eu posso somar a porcentagem de minha amigo. Então, sim, sua calculadora? Cadê? Opa. Aí, agora fazer o carnaval das perícias. Bom. Como a médica do rolê é Yasmin, eu recomendo que todos pegassem perícia em medicina pra ter que se livrar dela. Porque é uma médica com 18 anos, inteligência de 60. Olha! Você não pode. Mas a minha sorte é 90. Minha sorte é alta. Mas não tem como você... Ah, você vai curar os outros contando com a sorte. Você não tem como dar certo. 1920, galera. Sorte. É sorte mesmo. Até um tempinho atrás, todo mundo acreditava em Deus. Por que a gente não pode acreditar na sorte? Sobrevivência faz sentido também, em caso... Eu vou pegar a contabilidade, porque... Né? Toma. Guerra, o que seria mundo natural, só por curiosidade? O que seria mundo natural? Mundo natural? Uhum. Conta isso. Tá em perícia de... A língua nativa precisa aumentar a perícia, não, né? Ou distribuir os pontos pra ela também? Se você quiser. Mas não precisa. Não necessariamente. Só os outros. Não, obrigado. Só a língua... língua não, obrigado. Claro. Nenhuma delas. Pode ser, não tem problema. Acho que eu posso pegar esses pontos e distribuir só no que eu quiser? Sim. Inclusive as que eu vou pegar depois. Sim, mas... Ah, então eu quero já escolher as outras também. Eu tenho direito a quantas outras? Faz primeiro essas, pra não misturar os pontos. 90. Porque são pontos diferentes. São pontos diferentes. Ah, tá, entendi. Diga logo. Não tem problema mesmo ter pego inglês como a outra língua? Nenhum. E aí eu vou ter... Você nasceu onde? Só pra saber. Espanha. A Espanha. É porque assim, como então eu sou uma... Então você é a freira charmosa. Não, te explicar. Existe as MAPs, que são as freiras que eu fiz acompanhamento vocacional. Elas surgiram na Espanha durante a... Aqui eu vou fingir que não, mas durante a Segunda Guerra. Durante a Guerra Civil Espanhola, em que essa irmã, ela não era irmã ainda, mas ela sentia o chamado religioso. E ela queria ser mais do que só a freira que fica lá enclausurada. Ela percebeu que a demanda da população não era mais uma freira dentro de um monastério. Certo. Então ela decidiu sair, ela criou uma ordem... E decidiu ajudar a cuidar das pessoas depois. Muito da melhor que ficar trancada num prédio. Exato. Chamado religioso. E hoje elas estão aqui no Brasil. Que da hora. Elas são legais. Oh, que legal. E elas são legais. Uou! Uou, legal. Não são aquelas freiras que dão chicotada, põe no milho. Não. Elas, aqui no Brasil, a maior sede delas é Tietê. Elas são responsáveis por um lar de idosos. Que legal. Fascinante. Interessante saber dessas coisas. 233. Acabaram? Calma, Jeff. Jeff, menos assim. Ó, caralho. Eu acabei. Vou colocar mais 10 aqui. Não, acabei. Jeff, você ia arremessar? Não vou saber fazer isso porque eu quero. Você é uma freira que tem uma ótima vida. Querido, vim da guerra. Será? O que mais que eu posso guerra. Pegar? É, você não viu a guerra ainda. Tá, é biblioteca. Eu tô pegando tudo que eu acho que vai... Eu tenho 41 pontos ainda. Qual nossa, a porcentagem de conhecimento coisa. De bibliotecas? Pega, sei lá, é... 20%. Tem que ter uma aprimorada. O mínimo começa com 20% de uso de bibliotecas. No mínimo eu quero ter 35. A língua latim, tipo, caguei. A borracha? Não sei. Acho que menos andarim. Marco... Eu acho que eu vou tirar ainda. Marco. A borracha. Não faz muito sentido, né? Não. Obrigada. Jeff, você não me explicou o que é mundo natural. Eu tô caçando. Ai, perdão, então. Onde que tá isso? Pressão no mestre, tá isso? Não, vou deixar. Não explica onde que tá isso. É, em perícias. É, na minha perícia. Dá mais um pra cá, então aqui não. Eu acho que eu sei o que é, mas eu vou conferir aqui pra não falar besteira. Agora mundo natural, 10%. Originário, em segunda vida, veja pra lá. Eu tenho 40. Acho que eu vou pegar direito. Não, amiga, nem... Mundo natural representa o conhecimento tradicional, não científico, e observação pessoal de fazendeiros, pescadores, amadores, inspirados e entusiastas. Quero pegar então, não pode tomar uma manga com leite que morre. Quero pegar outro. Não, parece ser bom. Não pode tomar banho depois de comer que morre. Ah, mas eu acho que é uma coisa sábia, só que não errada. Acho que dá pra você pegar, saber, não vou fazer isso com tal fruta porque eu sei que eu vou ter uma caganeira, mas... Sem você ser um cientista. Exato, mas lá, cara. Eu ponho em direito, então. Sim. Confio em você. Acho que vou com 35. Oh, você é um bosta, cara. Sai daqui. Sucesso. Tô bravo. E as nossas intimidade é essa agora? Tô bravo contigo. Se você é branco, você vai saber lutar. Você vai saber. Metade do cabelo branco, eu sei que você tem muito cabelo, cara. Então, mal no morro, parceiro. Medicina é satisfatória. 32. Porra, tem 32. Gente, perícia esquivar. Eu sou prodigio. Perícia esquivar. Todo mundo começa com uma porcentagem básica nela, que é metade do valor da destreza arredondada pra baixo. Mas pode atribuir mais. Ah, aqui. Aqui, esquivar. Você já começa com 20%. Aqui. Se você botar algum ponto, vai somar 20%. O que, que tem o esquivar aí? Destreza. Sem, já começa com metade da destreza no esquivar. Então é 30. Então é 32. 32,5. 32. Redonda tudo pra baixo. Mano, não é errado isso aí. Mas é 25? Eu acho super certo. Ah, mas é não. Num... Porque RPG é o mestre. Tá fudeu a piaça. Sacanagem. Eu acho que eu não li isso daí, não, Jefferson. Não, não era, né? Eu vim falando isso na zoeira. Na zoeira, mas não. O esquivar ficou muito baixo. Eles fazem, a revista Dragão Brasil e lá eles colocam as coisas certinho. É quando eles gravam o podcast, eles regaçam tudo. Eles só falam merda. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É o mestre dos jogadores. Pra mim, por favor. Muito obrigado. E eu pegar uma dele? Primeiro, pegar uma dele. Já foi pra Dragão. Essa é publicada. Mês que vem. Provavelmente. Provavelmente. Não fala provavelmente quando a gente tá mexendo com o Cthulhu. É tchutchuco. Tchucuchu. Eu prefiro Pikachu. Pikachu. Pikachu. Bom, vou mostrar Poketulo pra vocês. Tá? Oh, vou sacrificar o Pikachu, só de meme. Vai tomar no meio do seu cu. Porque se você sacrificar o Pikachu, eu nunca mais falo com você. Olha... Sério? Só isso que eu preciso fazer? Pena que você não tá na nossa aventura. Mas quando tocar... Nossa, eu peguei bastante coisa até. Eu estou emocionado. Você tá emocionado. Eu só preciso matar o Jefferson pra ela nunca mais falar comigo. Vou matar o Pikachu. Que isso? Vou matar o Pikachu? O real, né? O real, ela quer que eu mate você, tá vendo, né? Não, eu fiquei meio... Você se livra dos dois agora. Tá equilibrado. Tá bom. Oh. Suave, top. Irmão. Vamos, já foi a coisa aí? Prontinho, agora faltou eu fazer o resto, né? Aqui foi? Já foi. Eu terminei armas, primeiro. Tipo, terminou? É o tipo de dano que elas causam. Vamos lá. Inteligência, como você tem? Inteligência, eu tenho 80. Peguei a pistola. Quanto? 80. 80? Então você tem mais 160 pontos. Qualquer vez. Todo mundo? Das que eu escolhi, já. Você já pode fazer isso. Eu não. Caramba, mano. Ah, não sei o que tá acontecendo. Você não pensa em isso. Pode sacanagem, Não, a última que eu fiz foi destreza. Tem 35 pontos. Que foi pra esquivar. A última que eu fiz foi pra esquivar. Você não fez inteligência vezes 2? Ah, foi a última. Eu tenho quantos pontos? 160. Inteligência vezes 2. Quanto tem inteligência? Inteligência 2 é o outro deu 180. 80. Eu só queria fazer de novo. É, eu percebi. Ah, Deus do céu, só luz. Ah, Alexandre, emprestou a chave. Que vem, Não, peraí. Peraí, um órgão custa 127 dólares? Dá pra fazer. Um órgão? Que barato, que pechincha. Um órgão custa 127 dólares. É que um... É um órgão, não um órgão. Não tinha transplante em 1920. Não, tá um órgão. Órgão é tipo um piano, sabe? É um órgão. É que vendia um órgão. Não, igreja. 1920, tá? Ah, que eu olhei e falei, a inflação um órgão. Não tinha comido o que agora não vão comprar coisa, hein? Vocês podem comprar o que esses equipamentos. Esses novos pontos eu coloquei. Prefiro comprar um avião, então. Ou do lado. O avião não precisa ser seu, você pode trabalhar pra alguém. Eu quero ter um avião. É, eu acho que você não tem dinheiro suficiente pra comprar um avião. Você quem pensa? Você é o andarilho. Eu sou um piloto milionário. 14. Ele é o andarilho. Não, eu sou um piloto. Quando foi? Mudou? 14 bis foi 1908. 1906. Não lembro agora. Não tava lá. Jeff, mas já tinha, Jeff. Foi inclusive usado na primeira guerra. Manda essa folha aí que tá indo. Não tava lá já, hein? Já tava lá. Kamikaze foi a primeira guerra. Segunda. Cadê? Já era um aviãozinho melhor. 1920 já tinha. Era um aviãozinho melhor. Tinha ido a primeira guerra, já tinha usado. Os aviões da primeira guerra são muito que se matavam por conta disso. As pistolas, que você pegou a arma de fogo. Não lembrava disso, não. Já tinha o Von Braun, o Barão Vermelho. Ele se matou por causa disso? Se matou. Uma carta dizendo que a invenção dele foi utilizada para uma... Ai, tem mais juntinho. Quem? Santos Dumont. Ah, Santos Dumont? Aí tem que gastar dinheiro? Tem. Ó, dinheiro, vamos lá. Vocês vão pegar o nível de crédito de vocês. É que você ganha, porque você é coisa... Você quer ser sequestrado. Você entendeu? É o que você se deu. É o que você se deu. Um por um, vai falando nível de crédito pra mim. 70. 70. Que crédito? Eu tô igual. Esse daqui, gatinha. Abastado você é. Abestado? Abestado. E aonde eu tenho? Faz seu nível de crédito vezes 500. Esse é seu patrimônio. Ah, 500 nossa. Vezes 70? É assim que funciona? Pai. Calma aí, então. Que eu vou pagar 70 vezes 500. Não pode mudar mais depois que ele fala quanto. É porque eu não entendi como é que funciona. Não pode mudar mais depois que ele fala quanto. Aceita que dá menos, irmão. Eu não entendi como é que funciona. Quem tem nível de crédito é 70. Eu sei que é só o Daniel, mas eu usei meu nível de crédito comprando as coisas. Vamos lá, vamos lá. 35 mil. Patrimônio grande. 35 mil. Isso é o que vocês têm pra gastar. Gastou, zerou. Mas vocês não ficaram sem dinheiro, ok? Vocês podem comprar qualquer coisa que tá ali. Deixa aqui, com certeza. Desde que não seja uma coisa futurista. Putz, eu devia ter aumentado meu nível de crédito. Tá, vamos lá. Quem tem nível de crédito zero ou menos? Menos? Menos. Dá pra ficar bebendo. Já começa a beber. Quê? Eu vou tirar do nível de crédito. Por isso que é o preço dos órgãos. Fica devendo o preço do seu órgão. Fica devendo um rim. Alguém tem zero? Não, né? Quem tem entre 1 e 9? Ninguém. Quem tem entre 10 e 49? Cadê as coisas que eu posso comprar as coisas? Acho que eu vou comprar um cada um. A conta. Nível de crédito vezes 50. Isso é o dinheiro que vocês têm pra gastar. Certo? 3 vezes 5. Eu precisava de um rascunho. Não, peraí. Eu tô confuso. Onde que eu posso... Escreve na conta de uma folha igual a gente. Papel de rascunho. Eu gosto de rascunho. Sai distribuindo pra todo mundo aí. É só pra ele, é guardar ali. Eu tava vendo ele enfiar no bolso, sei. Tem uma página, dinheiros e recursos. Isso, pode montar essa aí. Montar dinheiros e recursos pra não ter dinheiro. Mas é que eu tenho muito dinheiro. Eu acho que agora você pode... Quem tem 65? Quem tem 65? Pera aí. Quem tem entre 50 e 89? Que bonitinho. É o seu caso. Mais alguém tem crédito entre 50 e 89? Deveria, queria ter. Então é nível de crédito vezes 500. Pobre Nivica. Eu tenho 87. Eu tenho 87. Mano, você é uma criminosa. 87? Você sim é rico. Puta, não, mano. É abastado também. Nível de crédito Riff. Vezes 500. Então 87 eu vezes 500. Eu sou uma mulher de carreira. Vocês são dois lobos. Início de carreira recém-formada. Espingar. Eu preciso de espingar. É o próprio Dick 3. A gente vai... Mas, Jeff, ó, o que a gente tem pra gastar... É o que de assalto do top. É o que vocês vão comprar agora. Tá, ah, não, o dinheiro que a gente tem é o 40 ou o 200 e pouco? Ou os 2 mil? É o nível de crédito vezes 50. Esse caso. É o dinheiro que eu posso gastar. Isso, pra comprar coisas. Aqui, esse aqui é o preço aqui, ó. Tipo, aqui tá 45 ou 100? O preço que eu pago é 45 ou 100? Eu posso investir meu dinheiro na bolsa? Porque acho que eu tô muito pobre, não quanto sei. 1.750. 1.750? Ah, é bastante até. Ai, eu vi uma roupa ali de 1.000. Escopeta calibre 12 deslizante. Calma, sério. Você para meus olhos, rapidão, presta aqui. Quero uma escopeta de calibre 12 deslizante. Não era nessa, aqui precisa de um. É assim, poxa. O que, que é a deslizante? Gente, eu vi uma coisa de mil reais. Ah. Eu acho que é. Famosa punheteira, viu? Peraí. Deixa eu comprar coisa. Ah, que tá. Bom, quem tá sem aqui, crédito aí? Isso, pode marcar de atrás. Ah, não, é um terno de 100. Bom, nível de crédito, entre 10 e 49, 35. Já foi. Não, é entre 10 e 49? É. Você ah, tem, então cara. Sou eu. Então, o nível de crédito vezes 50 é seu dinheiro. Sucesso. 45 vezes 50. Quem não calculou dinheiro? Yes, dá 90 aqui. Quem não calculou dinheiro? Você é vezes 1.000. Eu, amigo. Quanto você tem nível de crédito? Onde tá isso? Será que tem um parão, cara? Onde tá isso? Fim da terceira coluna. Eu tenho 2.200. Não, vou pegar uma casinha pequena, né? Tipo, terceira coluna de perícias. Da casa pequena. Dá pra gente pegar. Aí é 1.175 dividido por 2. Eu não marquei isso. Não marcou? Marca alguma coisa. É, dos meus pontos. O professor já dá uma certa quantidade, até que a gente tinha falado que é crédito, os créditos? Ganhava. Professor que ganhava bem em 1920. Não marca nada no começo. Começa todo mundo zerado. Dá 587 e 50. Eu tenho 15. Tem 15 de nível de crédito? Ah. Tá. Ô Jeff. Sim. Ô Jeff, a gente é irmão. E a gente quer comprar uma casa juntos. A gente vai dividir o valor da casa. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Sucesso. Pode ser. E como que anota isso? Tipo, a gente tem uma casa pequena. Eu... Desconta de vocês tipo, dois o valor de cada, valor um, né? De cada um de vocês, cada um deu. É equipamentos e pertences. 15, gente, é. Nível de crédito pequena. Vezes 50. Ou pequeno, né? Esse é o seu dinheiro que você tem pra gastar. Tá. É o nome do, nome do personagem e o nome da gente. Sim. E acabou, gente. Chega. Ô, Jeff, mas aqui, mais ó. Detalhezinho, mas esses detalhezinhos não são tão importantes. Jeff, não tô compreendendo. Aí você tá com... Ó, aqui tá falando assim, ou eu vou pagar 15 ou eu vou pagar 75, qual que eu escolho? No quê? Numa pistola, por exemplo. Que pistola? Tem uma... Ah, pera lá. Eu tô pistola hoje. Vocês vão pagar sempre o valor menor, que tem em 1920. O valor maior considera a inflação para os tempos modernos. Ah, então eu pago o menor. Então eu pago o menor, Daniel. Verdade. Eu acho que é isso, não tenho certeza, mas... Eu acho que não é pelo tipo do rifle ali. Como tem uns rifles diferentes. Não, mas os rifles diferentes também tem preços diferentes, os rifles diferentes. Eu acho que é isso. O resultado eu coloco em patrimônio? Ô, Jeff, o que é N/D? Isso é tipo 750 é o quê? Ô, gente. Não disponível. Ô, gente. Não disponível. Ah, tá. Ah, não disponível. Ô, gente, acho que a gente tem que fazer uma... Mentira, não tenho certeza se é isso. Ô, gente, peraí, não gasto tanto dinheiro de vocês. A gente tem que fazer uma vaquinha pra comprar equipamentos médicos. Sim. Que é, assim, isso é importante pra todo mundo. Uma vaquinha. Todo mundo tem que contribuir, porque eu não vou usar os meus equipamentos só com médico. Que médico de Araque, né? Eu não tenho dinheiro. Um médico de 18 anos, que tem inteligência 60. O que? Tá bom, é o quê? É melhor você ir com o curandeiro no meio da floresta. Tanto faz. Unidades inteligentes 60. Ah, eu posso botar. Eu sou 750. Bom, porque aqui também não especifica se é dólar, se é libra. E nem a quantidade. Tipo, nem tipo. Se é real. De... 750 dinheiro. O preço dos equipamentos também está 750. Está em dinheiros. Ah, tá, entendi. Unidade monetária é dinheiro. 750 dinheiros. Eu não sabia que tinha que distribuir ponto por vez também. Eu tinha que guardar da uma de lã. Tá aí, escolhi o meu personagem. Calma, terno de lã. Oh, vamos passar as coisas. Você que deu a dica. Vamos voltar pra década de 20. Não, não, não. Tudo bem que voltar pra década de 20 não vale muito a pena, porque o salário lá era 3,50. Que era o Molotov é tão legal. Ah, cara. Nossa. Oh, a gente tá em que estação do ano na Inglaterra? Artilharia naval. Real, Jeff, a gente tá. Em que estação do ano a gente tá? Só tem uma estação, né? Que é o inverno. Sempre inverno. Não, sempre chuva. Sempre frio e sempre cheio de neblina. Adoro. Silent Hill é você? Acho que eu vou usar o chapéu. É você. Eu vou comprar esse terno aí de 18,50. Eu vou pegar o vestido chique de marca também. Legal. Aí, Alexandre, se você quiser... Tá vendo aqui, ó? Eles dão algumas dicas aqui. Eu tô quase comprando uma chuva. Complementos pra delinear a personalidade dele. Acho que eu vou comprar uma chuva. O nome é nome. Tirando... Esse jogador embaixo aqui é o quê? O jogador é você. Tirando o quê? Eu tenho que comer o nome se aqui. Se você quiser, você pode ir colocando algumas coisas aqui pra ir completando a personalidade. Sou eu. Personalidade. Particularizando. É, particularizando. Se não, você pode ir tirando isso no improviso conforme vai rolando o jogo. Ah, tinha casa de aluguel. Não, quer dividir um Renault 200? Não, pode sair daqui de noite, fodeu. Vamos? Pra que serve dormir? É a estrada, né? É. Pra que serve dormir? A gente tá com a estrada. Só do jogo, só que você vai dormir, pode. Pode. Pode dormir, né? Temos aqui que tem um valor negativo. Qual é que é a pegada disso aqui? Ah, não. O tracinho aqui não tinha em 1920, mas tem na época moderna. Quer dizer, eu não posso comprar um bug desse aí? Não. Ainda? Não. Um revólver Magnum 357, em 1920. Eu tava querendo comprar uma Glock. Em 1920. Pra fazer regaça. É porque eu acho que o jogo, ele procede, não é? Ele, tipo, vem pros dias atuais. Daí, o Cotton tá aqui. Então, você pode jogar nos dias atuais, exato. É porque você pode jogar em várias épocas, na verdade, né? A era tradicional é a época do Lovecraft mesmo, que é em 1920. Então a gente pode jogar na Renascença? Sim. Na era vitruviana. Então é que tá pra sair um livro que eles vão lançar também. Na era vitruviana? É. Sério, cara? Por quê? Eles vão lançar um bem antigo. É, mas essa é a graça. Tô louco, mano. Já pensou? Vão lançar Cthulhu Dark Ages. É, 27 vezes 50. Nossa. Vamos jogar logo no antigo. A gente tá lá no barroquismo. Exato. Aí sim, moleque. Tem mais antigo, hein? É, mas isso aqui não pode comprar nada. Ah, eu queria uma K47. Quando você comprou a chave, eu não tenho muito. Podia trazer pra gente jogar? Esse eu quero trazer na aula da Luciana. Eu vou comprar. Vou conversar com ela, vou trazer na aula da Luciana. Aqui pra ela. Pera aí. Narrar com a gente. Agora sim. Chama Terra de Og. Vai ser interessante. É, todo mundo é um homem um homem da caverna. O mundo é um ser primitivo e só fala duas palavras. Tipo, fome, perigo, grande. Nossa, deve ser fantástico. Verossimilhança. Cada um deles só fala duas. É, duas. Como é que é? E aí o lance do jogo é você conseguir se comunicar só tendo essas duas palavras e conseguir passar essas duas palavras pros outros para receber mais palavras para aumentando o vocabulário de todo mundo. Que é um jogo de linguista. Nem outra microscópio. O Luciano vai adorar isso daí. Eu sou médico. Eu, uma cadeira de rodas tá R$40. Né? Ela é dólares. Se precisar. Ela gosta pra caramba. Vou falar pra ela, vamos fazer uma atividade na aula dela. Eu acho que ela vai por conta do mundo. Peraí, tem um bagulho, tem as fotos das armas. Ela gosta dessas coisas diferentes. Aqui atrás. Ah, tem dias modernos. Peraí, você usa. Dias modernos não disponível. Ah, não disponível. Daqui eu fiquei. Calma aí, eu compro uma passagem pra um dia moderno. As duas aqui. As duas coisas. Ah, calma aí, que a gente já tá terminando já. Olha, eu acho que eu vou pegar um. Eu não grampei, tá tudo separadinho. O álcool tá bom, né? E as pessoas ainda brigam. Que é porque, tipo. Sim, sim, tem D6. Isso aí são coisas que tem que comprar. Esse negócio do dano aqui, que nem esse aqui, é 2D6 mais 4. Seria o quê? Não, isso daí não conta. Isso daí é tempos modernos. Tempos modernos não conta. Ah, eu não anotei, não. Carabina de alavanca tá 1920. Então deixa eu ver o Thompson. Ok. É um D10 mais 2? Não sei se inventaram já a alavanca. Deixa já. Eu ver isso aqui. Carabina de alavanca, você faz assim. Calibre 12 deslizante. É 4D6? Deixa eu ver a tabelinha que você tá usando, assim, que eu usei. Que eu preciso anotar meu dano. 4D6, peraí. Rapidinho. 4D6, 2D6 e 1D6. Ué, mas e aí? Ah, vai ter que jogar tudo isso aqui de dado? Vai ser abastado, né? Não, queria, tem um dano aqui, é 4D6, 2D6 e 1D6. É, rico. Nossa, por 5 pontos que eu não viro abastado. Qual que é o dano certo? Ou vai ter que jogar tudo isso aí de dano? Não. Ó, quando se tiver até 10 metros, é esse primeiro. Se tiver acima de 10 até 20 metros, é o segundo. Se tiver acima de 20 até 50 metros, é esse terceiro. Se tiver além de 50 metros, não causa dano nenhum. Quer comprar comida? 4D6. Putz, não, a gente vai comprar. 2D6 e 1D6. Não, não, é aqui no jogo. Não, é, eles vão comprar alguma coisa. Obrigada. Ah, só no jogo, né? Só comprar. Porque só no jogo, ele tem dinheiro. De quem tava querendo ver lista de points aí? Eu. Ai, eu tenho que ver minha arma, não tô brilhando. Deixa eu ver se tem dinheiro ainda. Tem. Esse eu garanto que você tem. Não, eu tenho um troco, mas deixa eu ver. Burguês é foda, né? Quem terminou? Eu. Vai nas costas da ficha, tem os antecedentes aí. Se e quiser, aí? Vai preenchendo as coisas aí pra mim. Mas eu preencho a como eu quero? Eu tô fazendo os antecedentes agora. Então agora a gente tem que começar a conversar. Preenche esses antecedentes assim, ó. Uma frase curta que define o seu personagem. Tá. Geralmente, é recomendável fazer uma frase ambígua. Que diga algo que vale tanto pra bem quanto pra mal pro personagem. Por exemplo... Seu personagem é o que mesmo? É. Criminoso. Ladrão. Criminoso. Sou louco por diamantes, por exemplo. Uhum. É. Você vai ver um diamante e você vai perseguir o diamante. Mesmo que o diamante esteja na mão do Cthulhu. Porém, se você perder a sanidade e você tiver um diamante nas suas mãos pra ficar cobiçando ele, isso pode te ajudar a recuperar a sua sanidade. Eu posso ter um celular? Não. Eu fui no futuro e trouxe um celular. Coisas. Pode. Explosivas, armas pesadas, não vai funcionar. Destruição pessoal, qual vai ser a nossa história? Jefferson, você demora demais pra tomar umas bagulho aí. Jefferson, aqui defeito é o quê? Bom, a gente tá no século XVIII. Você demora demais pra comprar o bagulho aí, irmão. Eu preciso comprar minha fita. Se tivesse tirar esse valor soldado, tá apresentando. Eu posso comprar arma. Eu posso comprar um canhão de artilharia? Acabaram morrendo. Como a gente já tinha mais um. Aí você cai ele nas costas depois. Proteger minha casa, babaca. Você já levou. Sua casa é babaca? É a quantidade de tiros que você dá numa rodada. Canhão de artilharia tira sozinho? Entendeu? Tem armas que você tem uma cadência de tiro maior. Você eliminou 102. Tinha peste? Não tem que ter mandou isso. Tem armas que você dá só uns passos. Cara, tem mais alguma coisa aí pra comprar? Eu tenho dinheiro pra arregaçar e não comprei nada. Sucesso. Quando a gente nasceu, a gente foi criado. Você vai dar um tiro normal? Não, não faz sentido isso. Se você quiser dar três tiros, você vai dar três tiros que você precisa parar rapidamente. Você vai ter penalidade pra acertar. Eles morrem com 6 anos. E se você acerta, você vai causar dano de 3 tiros ou 2, se você acertar. Isso aí tem pra ter penalidades. Arma. A coisa não tá funcionando. Fuzis? Enfim, tá. Ele morre. Eu morri com 6 anos. E isso. Tava na mão. E aí, por conta disso, a gente deu pro criminoso. Não, tem um monte. É, essa aqui, ó. Pra manter a gente. E só não anotei as munições. Você é mais velho. Bem que eu tô achando estranho. É, essa é a só me chamando de consumo. Só que eu comprei 7 rifles. E por conta disso, a primeira aí, você já viu? A necessidade. 7 rifles. Eu sou um cara que não é sinal pra casa. E agora eu vou fazer uma coisa pra comprar. Esse é o fanático. Deixa eu ver se eu já vi. Faz todo sentido biológico. Arma comum. Sucesso. A minha frase principal. Crack, flecha, estoqueira, chicote. Oi? Vocês dois estão pra mim. Quando nós mais morremos. É que, Jeff, é aqui, compartilhada a história, tá bom? É, dele que já acabaram aí já? Gente, onde que vocês viram de comprar a casa? Aqui só tem aluguel. É. Tem ali, ó. Aqui a propriedade. Não, daqui que eu aponto pra você. Tem propriedade. É lápis? Tem sim. Ô, Jefferson, a gente tem que pagar o aluguel. Errado. Olha aqui pra aqui. Claro. Aí tem uma nessa linha, não. Não é nessa. É nessa folha. É nessa folha que tá na sua mão aí, ó. Atrás do seu papel. Ah, é. É nessa folha que tá na minha mão. É uma casa alugada. É as mesmas, é diferente. É um monte de arma. Acabou. Porque eu quero essa aqui de beleza. Não vamos nos preocupar com o detalhe do tamanho da casa. Você pode comprar a sua de bebê? A gente é quanto que é uma casa? A gente dividiu, mas a gente comprou um carro. Que dinheiro que vocês estão gastando? Peraí. É o dinheiro inicial, tá? Você comprou um carro e vira assim, patrimônio total de vocês. Casa, hein? E aí tem um outro valor de dinheiro. Olha, eu garanto que é melhor do que andar a pé. Garanto que é melhor do que andar a pé. Você consegue gastar mensalmente. É um Renaultzinho. Você que pensa, andar a pé. Porque ele tem que estar abaixo disso daí, você pode usar assim. Não precisa, eu sou criminoso. Eu já bato na carteira já. Tem que computar valores. Aí gastei R$20. Você precisa esquentar com isso. Está abaixo do valor que você tem. Seria legal se tivesse gastado 3 mil. Sua missão. Matar os dois irmãos. Recurso pro nível de riqueza. É, porque lá a gente tem que contar. Você tem que ficar contando. Quando você tem um cara, comprar imóvel é bom. Se a luta abaixo do seu nível de riqueza, simplesmente reconstruir. Sim! Mas a gente precisava ter um nome também que alguns sistemas, eles têm uma limitação. Você consegue no máximo 5 itens por dia nesse valor. No máximo uma vez esse valor por dia. Jefferson, como você acha que compensa mais comprar a casa ou alugar? Alugar, eu acho que é. Você tem o nome do seu personagem? Eu moro no castelo. Eu moro no castelo. Você não vai viver anos nessa. Ou numa cidade? Então, ah, tá. É que eu pedi de novo. Eu tenho que pagar o que eu comprei. Essa daqui, ó, casa pré-fabricada. Essa daqui é 1.150, mas é barata. A mão de Deus segura essa porra. Vai ser o quê? Quatro minutos, mas é. Acabou de ver um monte de pareja. Não, segundos mesmo, tipo, a gente. Bota na tua lista aí. Vamos só ver se o incrível exército de Branca Leona. Ô Jefferson, a pré-fabricada já existe nesse. Como? A casa pré-fabricada já existe em 1920? Eu acho que eu não. Onde está isso? Eu tenho persuasão? Não tenho persuasão. Caraca, cada casa é cara. Eu acho que eu não peguei, eu pensei que. Década de 1920. Não, porque tipo, a característica seria. Uma característica legal que eu pensei é. Ter persuasão sobre o jogo. Normalmente deve ser tipo. Eu acabei invertendo. Ambos dependem do nome do seu personagem, jogador, seu nome. Mais. Mais um do lobo mal. Mais passivo. Nada, nada. Mata o lobo mal. Mata o lobo mal e entra com esse. Eu regular, sólido e extremo aqui. Bom, crianças têm religiões. 3 mil. Se eu anoto depois, então. 100. Que eu só anoto a arma que eu escolhi. Não, mas só não corta muita coisa. Esse ataque seria o uso por rodada? Tem mais 4 anos você correr. Gente, Akio Hazi. Aí você tem que marcar o valor que tem entre parênteses também. É o que? O nome dele é Akio Hazi. Ou você pode dar um ou dois ataques. Akio Hazi. Não, Hazi Kakio. Qual que é essa? Aqui, ó. É porque Hazi Kakio não sei. Hazi Kakio. Pode ser um, dois ataques ou uma rajada da três. É a de cima, é um ataque só. Ah, então é um só. Tem armas que você pode dar dois ataques com uma rajada só. Então, tipo, a doutora Hazika. Não, doutora Kill. 3278 ou era grande? Doutora. Aqui. Eles tiraram... Aqui. 3278. Eu tô aqui. Não, pera. Tá gravando tudo verdade. Isso? Tá. Nossa, que Ai, desculpa. Não vai dar pra surpreender, Jeff. Não vai ser hoje. Tá. Qual? Casa pré-grande. Ah, eu gostei do ímpar. O quê? Ah, tá. Já. Ganhei. Então agora vai ser o. É, aqui o Rásica. Quantos quartos? Ô, Jeff, né? Vai tirar uma grande. Tem 9. Eu só posso comprar o preço. Me emprestei pra eu ver. Tipo, eu tinha fazer um pouco origem dessa vez. Eu tinha que ficar no 9 quarto aqui, ó. Essa não é dos tempos modernos, ah, não. É, que ela vai ser preta. E professora, né? Nada ou seja... Ou seja... Aqui, lanterna elétrica. Ai, como é que é? Um pinguinho de ouro. Um pinguinho de ouro. As munições de uma sociedade, tá bom? Porque ela luta constantemente pra manter sua profissão. Quem diz que ela luta constantemente? Na verdade, pode. Década de 20. Você acha que o racismo tava como? É, verdade. Ela, tipo... E a gente tá na Inglaterra, sabe? Não tem como você não lutar. Mas ela tem lábio, não, foi 120, né? É, não, hoje, pelado, seria era moderno. Isso aí, por conta da lata. Metralhadora. Fuzil. Sim, só. Quer dizer, casar no que eu não vou poder comprar nenhuma. É, bosta. É, não, não. As que tiver preço, pode comprar, cara. Tá com preço aqui. Não, não pode. Essas que tem aqui, ó. Só tem nos tempos modernos, não tem. Essa aqui tem. Tem os preços aqui, meu nome. É real. Pode. Não, a gente pode fazer uma coisa. Só que é de foco feminino. De nada, não, Raid pode ser feminino. A gente vai comprar as munições. Né? Sim. Ok. Ah, Jack, o quê? É, não esqueça de comprar munições. É, eu comprei munições. Eu comprei um sobrenome, aqui, não era de menor sobrenome. Onde é que estão as munições? Aqui, munição para arma de fogo. Tá tão animado com ela. Jinx, né? Tá tão animado com esse track que ela fazia. Qual que é o nosso sobrenome? Imagina você com uma submetralhadora em 1920. É, eu vim do futuro, o Marco arrumou pra mim. É que na verdade o Jinx veio. A gente chama Exterminador do Futuro só pra fazer essas. Jack, eu agora eu sou. Brincadeira. É o nome pra ficar evidente, tipo, ó, ligação. Preocupação da arma. Todo mundo vai ser o tempo. Um livro, eu esqueci o nome agora do livro, mas que é tipo, é um outro cara que pegou a história. Uhum. Aí tipo, ele começa a contar a história na primeira versão do Hyde. Aí tipo, você vê tipo, o cara. Ô Jeff, tem uma arma. Aí você começa a ver que o Jinx pode ser o cara mal. Por que que a freira vai com arma? Você fica, mano. Boa pergunta. Hyde é só um coitado que se fudeu na mão do Jinx. Não, só isso, né? Tipo, a Hyde é todo o mal repreendido do Jack, né? Naquela sociedade que eles diriam que, ah, isso é ruim. Uh-huh. Aí depois você vê que, tipo, não. Tipo, ele, o Hyde, tipo, no outro livro escrito lá, tipo, ele é fã, no caso, entendeu? Ah, mostra, tá. Tipo, como o Hyde foi manipulado pelo Jack. Sim, sim. Nossa, eu esqueci o nome. É uma caixa, né? Uma caixinha. É R$5,95. Nossa, R$5,95 é caro. Eu tenho, tipo, 1000... Quem tem origamista do pet? Ou a origamista? Eu acho que uma pessoa que fez isso aí saiu já. Ah. Oh, 54 centavos a munição. Tá feio, né? Já compra de monte. O laxante é 25. Eu vou criar explosivo, né? Se alguém puder me emprestar uma calculadora. Se puder tirar meu celular da tomada também, Marcos. Eu uso minha calculadora. Fala um sobrenome britânico aí, alguém. Smith. Bond. James Bond. Nosso nome vai ser Soul Pride. Ok. Soul Pride. Tem alguém das armas que não escolheu? Tem. Eu não posso. Eu também não consegui. Soul é do James Modern. Soul fucking Pride. Jinx Pride, eu gostei. Hyde Pride. Hyde Pride. Peraí, Hyde Pride e JQ Pride. É porque, tipo, Você entendeu, mano? Claro. Claro. Entendeu? Médico. Ele é Hyde. Ele é Hyde. Eu sou Hyde. Eu sou JQ. É porque a gente tá fazendo o médico e o monstro aqui. É. Por isso que ela é médica e eu sou o criminoso. Porque não tem como escolher ser monstro. É. Se você é mais monstro, se eu acho que você é Hannibal. Mano, seria muito Hannibal Pride. Mas é uma fêmea, sabe? É uma menininha. É. Não, é. Não poderia ser Hannibal. É perfeito. Muito bom. Pô, cadê a munição? Tá rodando em algum lugar por aí. Como diria a mano, gente? Mano, eu acabei de pegar aqui, cadê? Lugar desta sala. Não, não tem aqui. Não era essa. E você, qual o seu nome? Chainsaw. É um chinês que mora sozinho. se eu não comprar roupas, quer dizer que eu vou andar por aí pelado? Se eu não comprar vestimentos, quer dizer que eu vou andar por aí pelado? Não, você tem vestimenta básica. Então, só anda se você quiser alguma vestimenta especial, isso é econômico. Você compra. Não. 81 dinheiros. Deus, eu odeio comprar. Não. Você tá olhando aí, né? Comunista. Preço de bar você vai comprar venda de bebidas ilegais. O alcance dessas armas é tudo de 15 metros no máximo, cara. É. Que é a minha fraquinha? Não, eu preciso dessa aqui. Da arma, então, tô esperando essa também. Então, vamos voltar aqui. Para pra pensar que é cerca de uma ou duas ideologias e crenças eu pulei. Pra mim, a guerra travava assim, o cara chegava 10 passos no outro. Pessoas significativas. Eu coloquei duas fileiras assim. Pois é, né? Ah, ainda bem, as guerras que serão no dia de hoje serão piores, né? Os drones atirando, assim. Acho que isso a gente não precisa ter. É que eu falei com a Ju ontem. Pô, a carabina de alavanca a casa não é aquela que você... Melhor ainda, a nossa casa é a casa das nossas Winchester. Tipo, a gente já gastou dinheiro. Pô, essa é boa, cara. Pode ser assim. É, comprei quatro. Comprei quatro. A gente conquistou de parabéns. Já tem só ponto 30? Caramba. Boa. Boa. Para pensar. Vou comprar uma motocicleta. Governo com potencial e bélico pode chegar agora, mandar um drone e soltar um torpedo na sua cabeça. Uhum. Porque sabe exatamente onde você está. Ai, minha perna. O meu sonho estava no modo avião até uns minutos atrás. Até aqui é matuta. Eu acho que isso não impede eles, mas tudo bem. A gente tenta, né? A gente tem. Eu acho que tem como burlar. Vai pro seu ferimento, só se é impressionante onde? Você parar pra pensar que ele pode mandar um drone e soltar um torpedo exatamente onde você está. Vou deixar na barriga, né? Agora aqui. Teve uma época que eu fiquei sem celular tipo uns 2 anos. Foi... Na classe. Não, mas peraí. Mas peraí, o preço no caso de 19. Fosse... Cadê o da casa de aluguel? É o mais caro. Vou morar na casa de aluguel. Em 2019. Que isso, pô, comprei uma caixa. Nossa, 19 não, dizer, é esse aqui, né? Mas acho que minha filha ali. $19. Essas que tá aqui. Tá aqui, ó. Não disponível. Sai com o papel da casa de aluguel? Aí não quero ter fobia. Mania. Ô, Jeff, tem que pegar. Eu preciso alugar uma casa. Se você quiser. Mas não, obrigado. Não, obrigado. Eu preciso alugar uma casa. Provavelmente essa coisa de antecedentes é pra quem tá começando ainda a jogar, não tem muita noção. Tá, aí estrega algumas coisas ali pra servir de guia. Se você já tem um personagem alinhado de marca da minha mãe. As diferenças. Ele é só, né? Vestido de marca, mano. Vestido. Não, isso é o Portentes Queridos. Cara, para alterar a apostila da ACF. Segunda frase da apresentação. Tirar a primeiro parágrafo. Ao final desta. Se alguém puder me mandar umas armas, hein? Mais a pepete e resto. Ah, aqui, ó. Vai para sinal. Final. E-mail. PIN. Roteiro que já... É, seria nos equipamentos, mas eu coloquei no lugar errado e não quis apagar. Eu deixei aqui lá para auxiliar na contação. Você tem que colocar, tipo, o valor? É, assim, tem o valor da arma e a quantidade delas. Aí eu coloquei, eu ainda vou precisar ver o valor. Mas, tipo, pelo meu dinheiro dá para me pegar todas elas. Pronto. Eu ainda não sei, tipo, equipamento. Por que o hotel chama esse? Hã? Por que o hotel chama esse? Sim. Aqui, ó. Pelo dinheiro. Gastou toda a minha turma, porque agora a gente é pobre. Mas é, a munição, tá com quem? Eu consegui encarar. A munição. Que viagem é essa? Sabe Deus. Que viagem é essa? Eu continuei comigo, não. Eu preciso da munição, sabe? Cara. Porque eu precisava garantir que você conseguisse. Ah, tá comigo. Você garante mais tudo. O que significa YMCA? Terminamos assim. Oh. Eu preciso. Acho que é uma associação cristã. Já buscaram lá. É, né? Tipo, vai dizer. Alguém tem as armas? É, eu tenho as armas. Só uma munição entrada. Qual arma? Ai, gente, eu posso ter. Vou comprar um bagulho. Vocês querem começar a ir comprando as coisas no, aos pouquinhos no decorrer? Já deu uma boa adiantada, né? Eu só descobri o que significa o ENSI. Associação Cristã de Moços ou Associação Cristã da Mocidade? Ramificação brasileira, ramificação por, da Young Men's Christian Association. Fundada em 6 de junho de 1844. Caralho. Fascinante. Vila de People também é cultura. Então? Eu vou comprar uns equipamentos. Em Londres, para um jovem chamado George Williams. O objetivo era fornecer aos jovens que chegavam em Londres a trabalho uma opção à vida nas ruas, incentivando a prática de princípios cristãos, conforme ensinados por Jesus Cristo. Peraí, Jesus Cristo ensinava princípios cristãos? Eu achava que ele era judeu. É, né? Plot twist. Olha, há um equívoco aí. Será que é um plot twist? Algo de errado, não está certo. Esse defeito é o quê? Se você tirar esse valor no seu teste no dado, a arma vai explodir na tua cara. Ah, mas acontece. Não é o ideal, mas acontece. Mas acontece. Eu acho que é o ideal, porque o RPG é um mestre contra os jogadores. Eu vou ligar pro meu editor aí. 7.6. Talvez estudos bíblicos e orações. Proposta da YMCA era incomum à época, pois propunha uma ruptura nas rígidas separações entre denominações cristãs e classes sociais. Pior que o criminoso. Você acha que era no Guilherme? Você foi muito grossa. Caramba, fascinante. Eu vou estudar essa letra dessa música aqui. Vou fazer uma aventura de RPG baseada nessa música também. Ô, só um favor. Só um favor. Eu só queria mesmo ver os preços da arma pra ver se eu não passei do limite de compra. Calma, todo mundo quer essa lista, é a mais desejada. A de armas? É. Por isso que eu peguei ela primeiro. Nossa, eu fiz até antes de saber quanto dinheiro eu ia ter. Já pensou se eu fosse pobre? Cadê a dor das munições? Não, eu tô na frente primeiro, gente. Eu gosto mais dele. Se você tá na frente, é. Você não tem que gostar. Ó, oh, aí sim, hein? Transparência playlist, ó. Os cartuchos aqui, pra calibre 12, são 100 unidades. 100 unidades, por 3,63. Que beleza. Nossa, das armas, a munição tá ali, ó. Transparência playlist by Marcos Batista on Spotify. Eu tô passando. Show de bola. Hope you like. Bom. Parabéns. Tô botando aqui, tá? Toma. Olha como que é ridículo. Olha, fica jogando na cara. Nossa, que desnecessário. Nossa, aí, eu tenho que defender. Que desnecessário. Não, tô julgando essas suas atitudes erradas aí. Eu gastei 26,100 em casar, mas eu tiro do meu dinheiro aqui, né? Isso. Caralho. Caralho, quer fazer o que? Apocalipse do seu zumbi, dinheiro, não. Gastou 26,100? Tá abaixo do que você tinha inicial? Não, eu tinha 43.500. Então, tá boa. Precisa computar o quanto gastou. Não, se elas são amigas, você tem que. Nossa, eu não gastei só nada. Só ver se fica acima do que você tinha. Sente que é minha pistola. Se você gastar mais do que você tem. Essa aí é a munição? Não, essa aqui é arma pesada. Por que você não gasta tanto dinheiro com arma? Ele falou que tem inimigos. Você tinha comprado muita arma também, viu? Eu gastei. Eu comprei 3 armas top e gastei 1.045. Você é fadão, tipo, eu tenho medo. Ah, eu não sei escolher arma. Então. Ah, você comprou as top. Foi no que eu achei que era bom. Na verdade, vale a pena. O cara gastou 26 mil só em arma. Você falou que comprou o canhão de artilharia. Não comprei. Eu comprei. Nossa. Eu tenho casas pra derrubar. Eu tinha pensado nessa coisa. Eu tenho casas pra derrubar. Tinha gravador de metal. Você comprou o meu comigo, velho? Não. Tudo de novo. Mas só você que tem casa. Mas também. Olha, eu peguei isso com você. Eu acho que você devia ser meu amigo. Eu não comprei uma casa, comprei um bangalô. Peguei isso duas vezes, eu acho que você tinha seu marido. Como é que você é um detetive? Eu tava em casa, que eu vim pôr comprando casa. E comprei uma moto, fiel. Comprou uma moto em 1920. Tá aqui seu gravador. Andava pra caralho em 1920. Adorei. Ele quer um gravador pra usar. E aqui é a cabeça. Comprei uma motocicleta norte. De gravação. Calma. É, 1920, é isso aí. Bom, eu tenho uma casa grande, ah, então agora Deus eu aumento céu, mais 7 meu. Mil aqui. É, quem queria munição? Eu vou ver. Tá onde a gente põe em casa? Ah, é uma automática. Porque, cadê a mão? Onde a gente põe em casa? No pertences aqui? Cara, isso. Que coisa. Esse preço aqui tá certo? A motocicleta é $95? Cara, pensei em uma motocicleta de 1920. Era uma bicicleta com motorzinho. Motorzinho de abrir portão. Posso comprar munição quando eu preciso? Eu comprei uma. Na arma vai estar marcado. Eu correndo passo certo, só pegar uma munição com 38. É só pela preguiça que você comprou uma moto em 1920. 38 a pistola e o rifle 45. Então, eles compraram um carro. Com 38 em 1920. É melhor que andar a pé. Não. É. Com 38. O carro em 1920 ele andava. Era melhor um cavalo. O carro em 1920 ele andava. Os mais fodão a uns 12 km por hora. Mas ele não andava a 12 km por hora porque o carro era limitado a isso. É porque tem toda aquela lei da bandeira. Em 1920 o motor não podia andar mais que isso. Não, cara, que ele não andava. Era por conta da lei da bandeira vermelha, que você precisava que uma pessoa ficasse apontando para as outras pessoas, que uma coisa vinha vindo e essa coisa era mortal. E comprou faca e machado? Essa coisa. Tem armas de fogo, não vamos saber. A gente, isso é história. O que, que é? A lei da bandeira vermelha. Menina, acabei de pegar a bandeira. Ele inventou a lei agora, ele tá andando muito pelo, ele tá aprendendo a inventar coisas. Oi? Não, a lei da bandeira vermelha, que quando os carros foram criados, eles precisavam, você precisava contratar junto com ele três funcionários pra avisar que uma máquina vinha pelas ruas e essa máquina podia te matar. Esse número que tá na frente aqui. E é por isso que os carros andavam 12 quilômetros por hora. É a quantidade de munição que vem? Porque eles precisavam ser mais lentes do que uma pessoa. Pessoa que tá na frente. Isso não é. Vem 100 balas com 3 dólares. Manda rápido. É. Daniel, existia Citroën C3 em 1920. C3? Aqui, ó. É explosivo. Depois vem o C4. C3 em 1920. Porra, queria um, hein? Mas não, não tá, na parte moderna. Certa. Que burro. Eu sei que não tá animal. Eu tô burro se achar que existia um Citroën. Não vai saber. Um C3 em 1920. Então não sei. Não. Outra casta. Não, Ah, mas a gente rouba? Tá meio bagunçado. Você pode roubar? Pode fazer. Olha, vocês não vão chegar achando uma loginha. O bagulho aqui bota década de 1920. Isso. Aí você vira a folha e não tem nada dizendo que não é mais. Então quer dizer que o que tá aqui é 1920. Mas, cara, não tem esses veículos, não tem... Os pais delas são... Viagem aérea. Mas não necessariamente mais. Negros, no caso. E aí, principalmente, sim. Não faz sentido. Não. E ela não conheceu os pais dela. Só por foto, assim. Viagens aéreas. Pra quem quiser ler, né? Viagem aérea tá tudo bem. Tarifa de trânsito. Você achou a tal da lei, cara? Gente, essa lei... Você acha que ele ia aceitar perder, cara? Gente, não é aceitar perder. Foi mais. Eu fiz um trabalho de 2 horas sobre isso no ensino médio. Tá. É claro que eu sei o que máquina eu tô falando. Máquina vindo na direção e aí contratar uma pessoa. Quando não? Não só isso. Você tinha que ter 3 funcionários contratados. Uma pessoa que avisava, uma pessoa que ia te guiar, porque você não sabia dirigir naquela época, né? E você precisava ter uma terceira pessoa atrás pra ter certeza de que as pessoas não estavam acompanhando pra fazer algo com seu carro. Sabe? Como, por exemplo, pegar carona. Se bem que não faz sentido, porque o carro dá 2 km. Mas isso usava em que contexto? Isso usava no contexto social. Quando você precisava andar pelas ruas e não era campos abertos, você precisava muito que uma pessoa avisasse que você estava andando nas ruas. Porque se, caso qualquer coisa acontecesse com um indivíduo e esse indivíduo... Em que ano isso? Você pagava entre 1890, se eu não me engano, e 1930. Não, você tem que ter certeza. Agora há pouco você fez um trabalho de 2 horas. Agora se você não se engana. Mas então é assim... Começou a fugir carros. Ah, no ensino médio também, né? Não vem querer defender, não. Ele tá errado. No ensino médio, foi o quê? 2 anos atrás? Pois é, exatamente. Não, eu não lembro quase que eu fiz no semestre passado. Mas o céu eu sei, Yasmin. O semáforo era manual, basicamente. Certo. É que nem existia semáforo. Agora eu posso comprar meu carro? Não posso. Essa ligação foi perfeita. Eu compro meu carro agora. Foi o pronto semáforo. Aí um belo dia, algum cara fã do Taylor, do Ford, esses malucos aí de... Não fala do Ford, que eu não falo do Ford. Da indústria viraram e falaram, pô, se a gente trocar esses caras com uma bandeirinha automática, né? Então. Tanto é que se você pegar pra ver aqueles desenhos antigões, tipo pica-pau, aqueles desenhos muito antigos, o semáforo, ele é uma bandeirinha que sobe mesmo. Sim. Não, mas assim, gente, isso não existe, tá bom? E eu estou errado. Não, era porque ele queria provar que tava certo. Não é porque eu queria provar que eu tava certo. Olha o ego da criança. Ok, terceira necessidade da pirâmide das necessidades satisfeita. Exatamente. Fiquei até mais leve agora. Oh, nesse negócio de dano, você tem que jogar tipo 2D20, 1D6, 1D3. Você tem o alcance da arma. O primeiro alcance é o primeiro dano. Aí tem barra o segundo alcance, que é barra o segundo dano. Aí você tem o terceiro alcance, que é barra o terceiro alcance, barra o terceiro dano. Quanto mais distante o alvo, menos dano. Menos a dano, causa. Né? Não, mas primeiro além é 2D6. Além do terceiro alcance, sua arma não causa dano. Uhum. Eu não comprei arma nenhuma, vou comprar depois, porque tipo... Acho que nem precisa, porque tem um maluco aqui, por exemplo, que tem 7 rifles. É emprestado, tá? É, só jogar um. Só um jogador doido nessa mesa. Ok, tipo, você arma até o 6. É só isso? Tipo, será que... Ah, eu já vou te dar pra você escolher aqui, menininho. Sim. Basicamente isso aí. Eu comprei os antecedentes, comprei duas coisas. Agora minha parte trágica. Tá com meu dinheiro. Vou explicar pra vocês como é que funciona o sistema de regras. Nossa, agora a parte trágica. Vocês têm os atributos que representam as características inatas de vocês. Por exemplo, eu nasci com força 80%. Uhum. Tá? Isso é uma característica inata, certo? E vocês têm as perícias, que foram aquilo que vocês têm. Eu, por exemplo, treinei escalar e eu tenho 60% de escalar. Uhum. É assim que funciona. Olha lá o cara olhando minha ficha. Sério? Não, eu tenho 35% de escalar. Cuzão. Então vai ser você mesmo. Toma. Vamos supor que você tem de força. 70. Ok. Vamos supor que você queira arrombar esta porta. Você está lá do lado de fora, você quer arrombar a porta. Você fala pra mim, eu vou arrombar essa porta, vou explorar essa porta na porrada. Eu pergunto pra você, você consegue destrancar a porta? Você fala pra mim, não, eu não tenho chaveira na minha ficha. Então eu não vou conseguir destrancar ela, destravar ela. Então eu vou arrombar ela na porrada. Né? Então você vai fazer um teste de força. Então você vai pegar um D100. O que é um D100? Um dado desenhado, um dado de 10 lados comum. E vai rolar. E você tem que tirar um valor igual ou inferior ao da sua força. No caso, você tem 80 de força. Não, tem 70. 70. Então joga um D100 e tem que tirar 70 ou menos. É, porque você ia falar que tinha que tirar mais. Não tirei 70 ou menos. Então, não, tirei menos de 70. Tirou menos de 70. Então você estourou a porta e entrou aqui. E aí você está revirando e você escuta o barulho de gente chegando ali, engatilhando armas. Um cachorro uivando. E aí você fala, vou vazar daqui, vou subir e colar pela janelinha ali. Então você vai jogar escalar. Então joga um teste de escalar. Seria, eu tenho que tirar menos de 35. Menos os 35% de escalar. Mas por que, que tem que ser menos e não mais? Porque o sistema é assim. Quanto maior, porque o sistema é maior, que é maior, outro, irmão. O sistema quer matar todo mundo. Exato. Não exato. Consegui, tirei 80. Tirou 80, você não consegue escalar. Você escorrega, não consegue. E aí os caras chegam aqui e eles começam a meter tiro em você. E aí você tem que tentar novamente. Eu posso tentar o esquiva, o Matrix? Você pode tirar não, outro. Mas vamos ficar no escalar. Então você vai rolar o escalar novamente. Tá. Só que agora, tá mais complicado pra você escalar, porque os caras eles estão metendo bala em você. Não tem mochila aqui não, cara? Tá? Então, e as balas que acertaram ali, ó, entortaram as grades, então ficou mais difícil você passar. Só a dificuldade aumenta. Então você não tem mais que tirar abaixo do seu valor de perícia. Munição tá indo. Tirar abaixo da metade do seu valor de perícia. Entendi. Tipo, é como se fosse uma jogada com desvantagem. Você tirar a metade ao invés. Mais ou menos. Metade. Por isso que tem uma tabelinha aí que chama tabela de metades e quintos. Para vocês olharem isso e irem anotando as perícias nas fichas que vocês conforme forem usando. Conseguiu? Lembra Trevas. É, lembra Trevas. Entenderam? É assim que funciona o jogo. Vocês vão jogar um dado de porcentagem e tirar igual ou inferior ao valor que vocês têm na ficha de personagem. Uhum. E, okay? se não tirar... Falha. Falha, aí quando tenta de novo, é pela metade de novo. Não. Eu dei um exemplo nessa, nessa situação. Ah, tá. Se eu puder tentar de ocorreu. Novo. Se você puder tentar de novo, vai depender da circunstância. Tá bom. Normalmente a dificuldade aumenta. E normalmente quando você faz isso, se chama forçar a perícia. Se você falha, aí você se ferra. Ao quadrado. Ao quadrado. Ou ao. Aí você não vai, não só não vai conseguir passar, como vai ficar enroscado. E aí os caras, além de dar tiro, eles vão te espancar. Ou rir de você, assim, porra, mano, você é otário. Né? Basicamente isso. Na tabela, tem aquela tabela, procurem aí, tem uma tabela que chama tabela de metades e quintos. Eles vão usar muito essa tabela quando for necessário saber a metade ou um quinto de algum valor de vocês. É, tem pressa. Tá? Ok. Bom. Onde que tá isso, gente? Era nas tabelas impressas. Então, bota a tabelinha aqui. Ah, tá. Eu achei que fosse, tipo... Não, essa. Deixa eu ver isso aqui embaixo. Qual que ficou? Tá aqui, ó. Qual que ficou primeiro? Tentando de mim. Mas essa é pro transporte, era por cavalo, né? Essa tabela aqui, ó. Quando vocês precisarem saber quanto que é uma metade do meu valor, só consultar aqui pra facilitar. Ou usar qualquer valor, quem preferir. Se você comprou algum carro... Bom, o que mais que eu tenho que falar pra vocês? Não acho que mais nada. O restante vocês vão aprender conforme for sendo necessário. Ah, dá pra ver. Bom, a gente sabe que o mestre vai bater na gente mesmo, porque ele já falou que tá contra. Nossa, falou que a ideia é ser contra o mestre contra o jogador. Sim. Então você tirou do além? Ferrou. Calma, mas do chão não passa. Bom, será? Em alguns momentos, quando tem um nível da dificuldade, por exemplo. Passar por uma janela sem grades. Tirar abaixo do valor da perícia. Passar por uma janela com grades. Tirar abaixo da metade da perícia. Passar por uma janela com grades estreitinhas. Tirar abaixo de 1/5 da perícia. Ou seja, não tirar. É. Passar pela janela, não importa a condição que a janela esteja, mas com alguém metendo bala em você. Quer dizer, uma circunstância que está dificultando. Uhum. Bastante. Né? Vocês vão ter um dado extra de penalidade. Então, se você for jogar um teste normal, você vai jogar um desenhado e um normal. Se tem alguma coisa prejudicando, uma circunstância prejudicando, você vai jogar dois desenados. Cada menor? Pegar o pior deles, que vai ser o maior no caso. 88 e não 78. Se for alguma coisa que está favorecendo, você está tentando passar, alguém está te empurrando. Você vai jogar dois dados desenados e usar o melhor deles, ou seja, o menor. 50 e 80. Descarto 80 e fico com 59. Meu, sei lá, furtividade escalar era 60, então consegui passar. Certo? Acho que sim. Certíssimo. Né? Provavelmente não, mas talvez só porque... Lembra que vocês pintaram umas perícias? É, eu também acho. Vocês pintaram uma bolinha, um quadradinho nas perícias. Uhum. Apaguem uhum. tudo. É o quê? Apaga tudo. É o quê? Vocês não vão apagar o valor, a porcentagem que vocês colocaram, os pontos que vocês distribuíram. Vão apagar aquele quadradinho que vocês pintaram. Eu acabei de pintar os que eu não tinha pintado ainda. Pode apagar todos os quadradinhos. Por que isso? Isso aí funciona o seguinte, isso aí é a evolução dos personagens de vocês. Nesse sistema não existe ponto de experiência. Nós não sabemos nada ainda, tá? Se eu puder. Como que não, você evolui o personagem? Quando você for fazer um teste de uma perícia... Já ia levantar aqui. Se cara. Você passar no teste, você Pô. Vai pintar o quadradinho. Ah, tá. Tá, tá ok. No final de uma aventura, ou no final de uma sessão, no final de uma cena, isso varia um pouco, vocês vão fazer um teste de avanço das perícias que vocês pintaram. Resumindo, somos todos uns bostas. Ou seja, quanto mais vocês agirem, sempre, né? Tá mais chance mágica. Vocês têm de evoluir. Viu? E o que é o teste de evolução? Jogar o D100 e tentar tirar a lei do maior pra você. Mas eu não sei, você tem como aprender? Querendo jogar ele pra você, né? Tem como aprender? Tem como aprender. Ah, bacana. Inclusive, mitos de... Fala agora, meu parceiro. É. Agora. Meu parceiro. Pode ser um bosta, mas é meu parceiro. Alô. Mano, qual será o truque dessa história? É um bosta, mas é meu amigo. Que a gente vai se encontrar. Então. Nossa. Pelo menos eu descobri que eu era um bosta de graça. Ele pagou R$90. É verdade, Alexandre. Nossa. Quem é bom de Inglaterra aí? Você pagou R$90. Tá devendo ainda, mas... Quem que é bom de Inglaterra aí? Depende de depende. Qual parte. Depende o quê? E depende... Londres. Qual o nome da universidade que tem lá? A Universidade de Londres. Oxford, não? Oxford. Mas tem uma universidade Cambridge. Chamada Universidade de Londres. É, tem Cambridge também. Não sei se é em Londres, Londres. É, tem Inglaterra. É, não sei se é Inglaterra. Se é Oxford, não. É Oxford, né? Universidade de Londres. Oxford, Cambridge. Na verdade... Pronto. Universidade de Londres, pronto. É, põe o campus de Oxford lá em Londres. Campo de Oxford, pronto. Isso. Tá lá. Campo. É sim, a bússola de ouro é lá. Bússola de ouro é lá. Eu acho que Oxford é em Londres mesmo, porque é cenário de Harry Potter. E a cenário de Harry Potter. Você achou que era em outro universo, outro planeta? A bússola de ouro? Outro universo. É um outro universo. É ao nosso. Ó, tem a Universidade de Londres, o Imperial College, a Metropolitana, a Middlesex, a Metropolitana, a Escola de Cornell, a Greenwich, a de Marquês, a de London, a de London de novo e a de London de novo. A Metropolitana é a melhor. A Metropolitana. Logo da Metropolitana. Não é Londres também. Eu lembro que Oxford tá em Londres, porque eu fiz um site com um guia. Tanto que você vê onde tem as colocações de Harry Potter. Se eu não me engano, ou é Oxford, ou é Cambridge, que foi a colocação de Harry Potter. Os primeiros filmes. Uma das duas foram... Então, a gente tá tentando adivinhar que desgraça é essa. Aí tem um curto que tá falando sobre o parece um amigo mandar um áudio, mas tá rolando uma música, então tentando descobrir. Não conseguiu os outros... filmes da Bolsa de Ouro não vingaram, talvez para a gente montar. Pois é, gente, vai começar. O pessoal religioso, chita, o pessoal pegando o pé. Como se fosse demônios, só que demônios não é... Qual universidade que vocês estão falando até nós? Metropolitana. Mas como ele fez, tem uma pegada contra a religião dentro do livro. Ele falava, tem bruxa. Cambridge fica em Cambridge. Ele é uma bicórdia no bate-cola, né? E Cambridge fica em Cambridge. Você leu a Bússola de Ouro? Dá uma lida. Cambridge fica em Cambridge. Uma estrangulada na escrita. Aí é bom. O bom que é uma trilogia. E Londres, a Universidade de Londres e a Middlesex. O bom que é uma trilogia, mas já tem. Ok. Todos prontos? Pressão, né, cara? Ele foi no banheiro. Isso é uma destacada. Eu vou pegar. Na verdade, Oxford, fica em Oxford, é de Cranbrook, fica em Ou seja, nenhuma das duas. A de Londres fica em Londres. Ah, então é a universidade. A metropolitana. Todos vocês estão ligados de alguma forma à Universidade de Londres. A metropolitana. Eu estudei lá. Eu vou ver lá. Fiquei informada. Prodígios. Professora? Professora? Médica. Médico, eu sou homem médico. Médico? Médico. Ok. Eu ensino espanhol. Eu tô aliciando jovens a. Por que você não ensina? Ah, tá. Ok. Vale a parte do seu. Ele é tipo o Sam na Inglaterra. Você acha que o final da Primeira Guerra não é a paz? A guerra não acabou. É só uma trégua. Temporária. Eu tô chamando os estudantes, ainda até preciso de vocês. Ok, eu sou antropólogo e arqueólogo. Eu corria pela faculdade nos jogos. Ok. Eu sou um esportista. Você é um super veterano. Eu sou um esportista e meu nome é Bolt, então resolveu tudo. É só. Boas? Bolt. Bolt, ah. O que você faz é no campo? Primeiro... Eu? É. Ah, meu irmão Bolt, tá lá. Bolt, super cão? Meu irmão tá lá. Meu irmão tá lá. De vez em quando eu dropo lá. De vez em quando eu dropo lá. Você dropa? De vez em quando eu dropo. Quer dizer, seu irmão toma no pilar e cai você, assim. Melhor ainda, eu dropo. Seu irmão vai numa festa, toma umas pirita, desmaia e cai você. Ou pior. Frango ou hambúrguer. É a ligação, sabe, de sangue. Você não entenderia. Ligação de sangue. Eu dropo lá. Eu dropo lá de vez em quando. O que você faz na Universidade de Londres? Eu? Sim. O que você é? Detetive. Eu sou um detetive, eu sou um bisbilhoteiro lá que tá querendo resolver um caso que recebeu na porta, né? Ok, perfeito. É, eu vim da França pra estudar lá, mas eu fui expulsa. Muito bom. Foi que assim? Eu vim da Alemanha, só ia dar aluno e já era isso aí. Bem, okay. Né? Eles e aí só tá falando que inglês e francês não se dão muito bem. Não sei se vocês sabem, mas até hoje, se você viaja pra França, Paris, assim, eles preferem que a pessoa tente falar com eles em francês do que em inglês. Até porque não, francês era a língua universal. É, em inglês espanhol dominar. Do que em inglês. Fazem só assim. Qualquer outra língua. Em espanhol do que. É só simples, sim. É, foi mais ou menos por isso que eu fui expulsa. É, two fingers. Vocês sabem por que disso, né? Sim. Não. É, bastardos inglórios, se eu não me engano. Que o cara vai pedir. O cara vai, tipo, pedir não, uma... Eu acho que não é isso, Ale. Eu acho, pelo menos. Não, ah, não. Era, é tipo, a... Isso é tipo isso. Ô, irmão. É. Eu tô errando a... Você tá convivendo muito com o Daniel, eu cara. Errei a referência, desculpa. Não, você errou a referência. Quem sabe, na verdade, né? Eu vou levantar e vou embora. Você tá convivendo muito com o Daniel, cara. Tá estragando você. Eu não lembro qual é a história, mas você era uma pessoa melhor. Two Fingers é, tipo... Você era o mesmo, irmão. É troca de parceiro que tá dando merda. Na guerra da Inglaterra contra a França, porque cortavam os dedos dos arqueiros, sabe? Então, tipo, se você era um arqueiro depois da guerra, você podia fazer assim, que era uma grande ofensa você ainda ter os dois dedos. Principalmente você era inimigo. É essa a referência? Eu também peguei. Eu sabia que era. Se eu soubesse, eu tinha pego arco e flecha. Agora que o homem inglês deu uma surra na França. Sim. Né? Tudo bem que a França depois veio com os canhões, né? Beleza. E que a guilhotina. E que a guilhotina. Mas a guilhotina foi fogo amigo, né? Situação. Ai, mesmo, que é tipo um cachorro de boa e um outro lobo, tudo do mal do lado. Geralmente você faz uma comparação. É um cachorrinho de boa e no outro que é tipo um lobisomem do mal. Aí é tipo, é França na guerra, o cachorro de bonzinho, França na revolução é o. É o Jack Hyde. França na guerra é o Jack cachorrinho. Hyde. É o Jack Hyde. É isso mesmo. Qualquer coisinha, pôs fogo. Bom. Aparentemente, mais um dia tranquilo na Universidade de Londres. Vocês não estão fazendo os seus afazeres. James. De boa, não tem ninguém na polícia. Ah, James. Né? Só tem o detetive. Só o detetive. Só quebrar um gajo. Mas ele é particular, não é? Sim. E um piloto. Um detetive extremamente renomado na cidade. Uhum. Certo? Um detetive cujo intelecto, cujo potencial, cujas habilidades inspiraram Sir Arthur Conan Doyle a criar o famoso detetive Sherlock Holmes. Importante, hein? Pouca bosta. Não é pouca bosta, não. Temos um Sherlock Holmes na mesa. Então, literalmente. Literalmente. Eu sabia que estava acontecendo. Temos um Sherlock Holmes. Então, ele é bem famoso. Eu também esqueci de Sherlock Holmes. Todo mundo recorre a ele. Inclusive a Scotland Yard. Quando tem algum caso para resolver, recorre a ele. como sentir consultor pressão, freelancer. Beleza. Uau. É. Bom, quem faz parte do corpo universitário está na universidade vivendo o seu dia normalmente. Então, nós temos um atleta, o médico oficial da... Sim, tu prestes a formar. Um atleta velho, mas um atleta. Que presta serviço. E um mês muito novo. Parece sim. Temos... O irmão do médico. A irmã, na real, do médico. A pessoa que dropa. Do nada, tô fazendo minhas coisas. Opa, tô na universidade. Dropei. Dropei. Duas professoras. Antropologia e sociologia. Não, antropologia e arqueologia. Arqueologia. Espanhol. Fica lá ensinando os calientes para os alunos. Os calientes. Ele é uma freira. Mas o caliente é calor, não é? Ah, o freira que comprou a arma. Ué? Naquela época, Bolsonaro já tinha sido eleito naquela época. Podia, tá? Temos um fanático. Quem é o fanático? Eu. De capacete, né? Tem capacete. Sim, eu tô com tinta de furtividade na cara, na pele, mato pelo corpo. Assim. Exato, pra não chamar atenção. Pra não chamar atenção. Ele tá camuflado. Ele tá camuflado. Camuflado chamando as pessoas. E panfletando pros alunos, né? Né? A guerra não acabou, a guerra não acabou. É apenas uma trégua temporária. É uma pausa pro chá. Os alemães ainda são uma ameaça. Meu grupo se chama... O meu grupo se chama Irmandade do Chá, gente. Irmandade do Chá. Ai, brincadeira que eu gosto de chá. O desenho, o logo é um cogumelinho? Com duas armas cruzadas no fundo. Eu acho que a personagem da Monique tá aqui pra provar pra gente que a violência na França é bonita e honesta. Real. Real. Nossa, vamos... É mais ou menos vamos isso. Vamos tornar real o meme. Né? Ok. Nosso piloto alemão que tá ali também fazendo aqui no campo. Você já é veterano? Você é um piloto alemão? Tenho 33 anos. 33 Sim, anos. Sim, Manfred. Eu falei que a guerra não acabou? Ok. Acabou. Presta consultoria, alguma coisa assim. Tá no campo. Se aquele fanático por causa do celular dentro, fodeu. E sabe ou você que conhece é alguém alemão? Lá dentro? Sabe que você é alemão? Não sei agora. Que. Que sei lá, tô né? Tô meio aqui infiltrado. Caramba. O cara ainda tá infiltrado. Ai. Às vezes você tá infiltrado, então não sabe. Nossa, então tu esconde seus caras. Infiltrado. Chega o fanático dando um panfleto pra ele e ele fala pro fanático assim: Nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai. Super infiltrado. Ninguém nota, né, cara? Ai, falou nada. Fala, nai. Ok. Qual que é a tua relação ali no campo? Você conhece alguém? Você trabalha ali de alguma forma? Tá só matando saudades dos seus tempos de estudo. É, você pode ter... Só posso dar um conselho? Você pode ter estudado na universidade e aí agora você voltou pra visitar depois que a guerra acabou. Pode ser isso. Beleza. Você tá a passeio. Provavelmente estou rondando pra roubar alguma coisa. Rondando pra roubar alguma coisa. Ou alguém. Ok. Praticando a violência francesa. Praticando a violência francesa. Ela é honesta. Ela é honesta. A gente não precisa bater em ninguém, eles vão precisar roubar. Por isso que ela falou. Dessa vez eu vou fazer uma merda. Foi expulsa. E o quê? Ainda não decidi o que eu tava fazendo lá, mas eu fui expulsa. Não, é crime. Ah, eu vou começar a me foder. Você foi lá só pra ser expulsa. Com certeza vai queimar o carro de uma galera aí. Vou pôr fogo nas coisas. Eu vim pra pôr fogo nas coisas. Viu o que ela veio fazer na universidade? Pôr fogo nas queimar o carro de uma galera aí. De quem será que é esse carro aí? Putz, cara, cara. Mandou pra cá agora. Tá. Ai, cada um de vocês, com exceção do nosso querido detetive, vai fazer pra mim. Ah, ela veio o teste. Um teste. Cuidado. Provavelmente esse daqui, a dezena e a unidade. A gente dividiu. Não, tem mais aqui. Só que é esse e o outro. Estamos tá familiarizando com as perícias novas. Ah, alguém tá precisando de. A primeira vez que vocês estão jogando eu isso? Eu e o Thiago junto. Esse é sistema sim. É. Sério? É que eu jogava aqui, acho que eu dado que eu preciso pegar aí? 110? É outro sistema. É, 10. É. Eu tenho 100. Não, isso é não. É 2, 6, 10. 2 anos é o que deu 0. Ah, tá. Ah, tá. 1, 100, 10, não é 2. Ok. Eu vou usar com ela. Ok. Agora eu tô num sujeito de como é que todos vocês, então, com exceção do nosso querido detetive. Ah, já não joga. Por favor, joguem um teste de escutar. No meu caso, que tinha, tem a perícia, o que acontece se eu passar? É um sucesso. Daí quem não tem usa 20% só. Usa 20%. Ok. Quem não jogou pontos tem. Então 100, um 10? Isso. Calma, mas. Eu. Tem valor. E vocês precisam só de um sucesso regular. Ou seja, tá bem abaixo do valor. 76. Da perícia. Igual ou abaixo. Tirei 76. Que é 20. E quem não tem essa perícia? Eu não tenho. Você não tem que tirar menos 100. Eu tirei 76 e não tem. Menos 20? Tirei. Igual. Agora você tem o 20. Ai, Jeff, nunca vai dar sentido maior? Pra mim. Pra você escutar, você tem que ser pior do que tá escrito que você. Como é o rolo? Não, não, que você tem que ser pior. Eu tirei menos. Do seu escutar. 11. Como eu vou tirar abaixo do escutar? Eu tirei 76. Quanto é o escutar? 20. Não escutou nada. Não ouviu? Não vou tirar mais. Nossa, eu sou bom pra caralho. Eu tirei 10. É como se fosse a porcentagem de sucesso. Você tem 90% de 10, então? Passou. Conseguiu? Um 10 e um 0. É isso aí. Não, 10 e um 0 é 100. Eu tentei, cara, eu tentei. Sim, não tem como você tirar. A ideia foi você tirar o máximo, não saía isso. Eu tirei 99. Eu tirei 68. Eu ganhei, então, eu tirei 100. 96. Eu acho que a gente. Poderia ser 0, 10? Somos todos surdos. O que está acontecendo? Ele escutou ao contrário, com certeza. Ele foi lá levar uma surra. Oh, alô. Aconteceu que a gente vai tomar no cu, basicamente é isso. Eu não gostei dessa saída. Que isso que a gente saiu. O que foi que aconteceu? Coisas acontecem. Quem passou o teste? Eu. Ok. 11. Certo. Só você. É, tchau. Eu tirei 68, meu bagulho era 40. Olha o sistema que você escolhe também, né? É pra fuder, né? É pra fuder. Nossa. Tá. É porque o mestre tá contra os jogadores. Amelie. Amelie. Você escuta um burburinho dentro do campo. Certo? Ela já foi expulsa, eu não tinha nem que tá lá. Mas oh, ela é o você problema. Também não tinha que estar lá, não, velho. O Sushi falando do mal amado. Que isso. Burburinho. Diversos alunos do campus começam a conversar entre si e dizer que tá chegando. Eles vão se afastando. Eles se embrenhando no meio do matagal e desaparecem da sua visão. Matinho perigoso. Suruba do Matheus. Suruba, opa, quero. Suruba do Matheus. É, quando o Marco chama, você corre, né? É, agora quero. É brincadeira. Não, mano, no caso dela. 11 no teste, né? 11. Eu vou dizer isso no cubato. Você vê, você vê esses alunos assim, eles todos extremamente animados com algo que está chegando, ou alguém que está chegando. Tá chegando, tá vindo, tá vindo, vai chegar, vai chegar. Por que 10 e 0 é 100 e 10 e 1 é 11? Nessa euforia desaparece. Não, mas esse aqui é o do... Certo? Que vai acertar. Vai fazer alguma coisa. Uhum. O de é? Na acho que eu vou seguir eles, porque eu tô sem nada pra fazer mesmo. Ok, joga a fertilidade. Porque eu tirei 76 ou 76. E não 706. Fertilidade eu tenho 46. 10 e 0 não era pra ser 100, era pra ser 10. Não tem como. Como que tira 1? Jeff, 0 e 0 é 100. 00 é 100. Mas se você tiver tirar 00 e 1, é 1. Se você tiver 3 zeros, é 100. Se você tiver 2 zeros e 1, é 1. Uhum. Pera, qual que vem primeiro? O desenhado ou esse? Tanto faz a ordem. Tanto faz a ordem? Tanto faz. Por isso que é 100, entendeu? Porque veio 10 e 1 zero. Forma 100. Ó. Entendeu? Eu não, porque se fosse 10 e 1, seria 11. E não 101. Isso aqui é 10 vezes. Uhum. 10 dezenas e 10 unidades. Eu não sei se... Ou 10 dezenas e 0 unidades também. Uhum. Faz. Mas 10 dezenas já é 100. 10 vezes 10. Entendeu? Se você 10, mas é o seu não só. Tem 0, 0? Tem. No desenhado? 0, 0, então, 0, 0 até o 10. Tirar isso aqui, ó. Quer dizer, se você tivesse 0, 0 e 1, 11, seria 100? Seria 100 mais nenhum agora. Entendeu? Isso aqui é tipo o ASE em baralho. Ou ele é o máximo ou ele é o mínimo de acordo com o jogo. Então 00, zero, zero. Se você tirar 3 zeros é 100. Se tirar 00 zero, zero, e 1 um, é 1. 00 e 5 é 5. 50. Na verdade, o que aparece nos dados é o resultado que vai dar. 0, 0 e 5 é 5. Né? 10 e 2 é 12. Né? Só que buga quando tira os 3 zeros tudo junto. Aí é 100. Então o meu não era 100. Não? Eu tirei 10 e 0. Como saiu? Saiu 10 e o 0. 10 e o 0. Esse aí é... É 10. É 10, né? É que ele jogou 2 de 10. 100 seria não isso. Então eu não tirei 100, então eu não faço mais o que eu fazia. Não. Que bom. Você tirou 10 mesmo. Então você... Então ele também ouviu. Também ouviu. Você também ouviu. Eu vi as pessoas indo pro matinho? Vi as pessoas indo pro matinho. Você foi lá. Eu não fui junto. Você não foi junto, não? Não. Nossa, estou mudado. Quanto você tirou? Tirei 51. Não sendo o mesmo mato onde eu tô. E eu tirei 45. Então eu coloco 10 agora aqui no escutar, né? Aqui. No escutar eu coloco 10. Isso, vocês dois pintam a bolinha do escutar. Eu agora escuto. Aí eu ganhei 11? Um bando não. De novinho surdo e surdo, eu sou um velho que escuta. Eu não tô no escutar. Pinta a bolinha, não coloca nada não. Fica aí falando mal do Zé. É só pra pintar o... Você tá muito emocionado. E a boa 10. Não, só pintar a bolinha, não põe nada. Uhum. Cada hora ele muda, viu? Sou velho, eu não entendo as coisas. Ô, dó. Tá, beleza. Na real, no jogo, no 2. Furtividade? 51. Sim, passou? É, o meu, minha furtividade é 45. Não, passou. Não passou. Não passou. Não sei se você vai tentando. Você vai tentando seguir aqueles alunos o mais silenciosamente possível que você consegue. Tá? Quando eles vão se embrenhando no mato, eles não estão muito preocupados com a descrição. Eu tenho que fazer essa mesma coisa de furtividade, então? Você vai seguir os carinhas? Não, tu falou que não. Não, então não precisa. Então, não quero seguir as coisas. E aí, conforme você vai tentando acompanhar eles, você percebe que eles vão entrando com um lugar que é cheio de mato alto e galhos secos pelo chão. E aí, conforme você começa a pisar, vai fazendo crack, crack, crack, crack, crack. E aí você percebe que eles param, imediatamente eles param a conversa. E um deles pega e fala: tem alguém seguindo a gente. É, não é uma ladra muito boa, não. Vai ter. Você faz. Não, para de fazer barulho. Fica parada, imóvel. Parada e deixa eles passar. Deixa. Certo. Eles param, eles ficam durante alguns momentos e depois eles... Ah, não deve ser nada, deve ser um vento, algum animal, vamos embora. E eles começam a prosseguir. Então. Eu vou tentar seguir eles de novo. Vai. Vou fazer mais uns tracks. Na pior das hipóteses, eu tenho o rifle. Você mata ele. Eu mato ele. Pronto. Violência na França. Pera, pode ser bonita e honesta, mas não tô na França. Você anda com isso. É só no território francês, fora dele. Mas você anda com rifle assim? Isso que eu ia perguntar. Tipo, é um rifle, velho. Sei lá, ele fica numa nuvem. Assim, ele fica numa nuvem quando você usa ele, você pega. Não, tá embaixo da saia. Já existia a nuvem. Gente, era uma garota mágica. É embaixo da saia. Ela se transforma. Ela tem bons igual 99, 96, sei lá. Faz magia. Sim. 99. Tirou 99. É, não consegui passar os caras. Não consegui seguir. Ah, tirou 99. Acho que eu deveria considerar mudar de profissão. Você vai indo silenciosamente, o máximo que você consegue, se empreendendo no meio do mato. Cai uma árvore em cima de mim. Seguindo assim, observando pra onde que eles estão indo, de repente você sente um cutucão no seu ombro. É o fanático. Oh, caralho. Um deles olha pra você. Cordelo. Perdeu alguma coisa, mocinha? Perdi. Tô procurando. Ah, tá procurando? Tô procurando. Eu acho que você perdeu o que tá lá. Você não sabe o que eu perdi? Por que você não me disse? Eu posso te ajudar. Ah, eu não quero sua ajuda. Eu não sei quem é você, eu posso, continuar procurando sozinha, pequena. Eu sou o Teodor, prazer. Amém. Eu posso continuar procurando? Eu acho que eu lembro de você. Ai, meu Deus. Tá começando a me foder. Sim, eu me lembro de você. Vixe, ferrou. Lembrou. Ela deve estar tá querida. Alô, é da polícia? Você deve estar não é aquela aluna estrangeira que foi expulsa? Não. Eu não confundi com outra pessoa. É um nome muito comum na França, sabe? É, mas não é muito comum por aqui. Nunca fui expulso e nem pretendo ser expulso. É. Ah, não, mas tem bastante francês aqui. Oi, cabelo. Começar a ouvir assim, eu ouvi bastante sotaque francês, assim. É mesmo? Oui. Não tem muito francês campos, viu? É. Eu acho que você devia conhecer um pouquinho melhor o povo. Eu acho que vou perguntar pro reitor disso. Talvez ele saiba me dizer. Você não quer ir comigo? Não, eu perdi um negócio, eu tenho que procurar. Ah, você perdeu? Eu perdi, eu tenho que procurar. Eu posso você te pode ajudar? Falar. Não, você tem que falar com o reitor, pode ir lá. É que ela perdeu... eu vou lá conversar com o reitor. É que ela perdeu a dignidade. Eu vou continuar procurando aqui. Fique à vontade. vontade, tudo que você desejar. Aí. Ela pegou, por favor? Ele pega, dá uma risadinha, chacoalha a cabeça e vai saindo. Voltando pra dentro do canto. Você não pegou por favor? Vou dar um jeito de vazar. Não gostei desse maluco. É uma boa ideia. Não gostei desse maluco. Você vai pra qual direção? Dentro do campo, você vai se banhar mais no meio do mato. Eu vou pra direção oposta do grupinho e desse cara estranho. Tá. Ele entra no gramado do campus e vai em direção ao prédio principal, onde fica realmente a reitoria. E você vai indo pro outro lado, onde ficam os alojamentos dos alunos. Não, vai embora. Eu tô em pânico. Vou embora buscar o rifle. Assustou a Amelie. Nossa, vai embora buscar o rifle. Se eu ia pro alojamento, lá o Alexandre deve estar fazendo um rolê da escada. Vou embora. Ele tá no meio do mato. É a... Ele fez lembrar da Amelie. Ele é o mato. Ele é o mato. Muito chique, né? Ele é o mato. Vocês não perdoam, cara. Certo. Você vai indo embora, então. E aí você vê uma movimentação estranha de pessoas de fora chegando no campus. Isso chama a sua atenção. Pessoas uniformizadas. Scotland Yard. Puta que pariu! Que situação? Quem? Scotland Yard. Polícia. Puta que pariu. A polícia. Você presa. Nem entrei no jogo, você presa. Os homens. Fudeu os homens. Os homens chegam. Os pombos. Os coxinha. Os coxinha. Os coxinha. Tá. Vamos lá. Freira. Quem? Deve ser da polícia. Qual é o seu nome, Freira? Não sei mesmo. Dulce. Não tava nem Dulce. Irmã Dulce. Vai, Dulce. Batem a sua porta. Em casa ainda. Quando isso, tá maluco? Irmã Dulce. Vai fazer dele aqui um... Não lembro disso não. Quem é? Tô batendo a sua porta. Se não me lembro, não disse. Quem é? Cara, é só pra saber, eu tô onde? Na sua sala. Na minha sala. Na Espanha. Dançando flamenco. Você é uma professora. Logo, você tem uma sala particular. Não, sim. Você tem uma cadeira em London College. É a metropolitana. Pode entrar, tá aberta. Aberta. Abre, você vê um dos zeladores. Né? Zelo professora. Bah. O reitor ele está convocando todos os professores e funcionários para uma reunião. E ele não disse qual é o assunto? Não. Mas ele disse que é importante, que é urgente. Deus mio, que esse homem quer falar agora? Que portunhol do cara. Ela tá se esforçando. Ninguém sabe o que é portunhol lá, então. Eu tô falando inglês, vocês eram de 1920, você sabe como era o espanhol daquela época? Ele não compreende. Perdão, irmã, disse alguma coisa? Não. Diga a ele que eu já vou. Tipo, hein? Ah, sim. Tipo, hein? É na sala dele. Tudo bem? Eu vou avisar. Eu vou chamando o restante dos professores e funcionários. Bate na porta. Antropologia e arqueologia. Nome? Doutora Hásica. Doutora Hásica? Sim. Sou eu, Simon. Ok, pode entrar. Com licença. Arqueologia, coisa velha. Coisa velha. É só forte aparecer um esqueleto. A irmã não regiu. O Daniel fica mais tempo lá. Sonoplastia eficiente. Mais eficiente do que o da semana passada. Sabe porque eu sou arqueólogo? Eu tô com louco. Falou que minha sonoplastia. O Simon ele entra assim. Né? Olá, Simon. Olha pra sua cara. Esse X nunca mais colocou. Aí ele... O que eu fiz no camarco? Ele fala, com licença, o reitor ele está chamando, convocando para uma reunião. Qual o assunto? Eu não sei dizer, mas ele está convocando todos os professores, todos os funcionários, todo mundo. Ok, onde? E caralho. Na sala dele. Ok. É pra já. É uma coisa da sala. Aí ela vai falar um pouco, que eu não sou obrigada. Uma sala. Você Morsalão. Tá. Bate no consultório médico. Ela é médica da faculdade? Ele é médico da faculdade? Ah, pode ser. Não chamo também. Você trabalhava lá também, não? Na verdade, com sua idade, você é residente. Eu falei, eu tinha acabado de me formar. Tipo, essa mas eu tenho um estágio. A idade dela era pra estar no ensino médio. Eu tenho 18 anos. Ah, 18 anos. Nessa época, não. 18 anos. Formada. Nessa época, em 1920, 18 anos, o povo já tava formado. Então não bateu na sua porta, não. Não bateu, obrigada. Você tá com seu irmão lá. Exato. Tem nada de errado com isso. Ele dropou. Opa! Só pra saber. Só pra constar. Entra. mestrado dropando em algum lugar aí. O velho atleta, veterano faz o que exatamente? Eu só passei. Tá? Veterano física. Passar trampo lá na sala. Okay. É isso aí, aqueles que moram na faculdade. Professor. Não, ele trabalha em Porto lá. Bolt! Tiburcio. Professor Bolt? Já achou que ele foi um Bolt supercão? Fala, vale, irmão. Esse Bolt aí. Dá licença, é o Simon. O reitor tá chamando pra uma reunião urgente. Bora. Vamos lá. É na sala dele. Feito. Tá certo, eu vou avisar ele então. Quem mais que trabalha ali? Eu não trabalho lá. O fanático está a trabalho lá. É. Eu estou trabalhando. Da forma. Não remuneradamente, mas estou trabalhando. Não, é só esses três. Certo. E três? Um, dois, três. Quatro. Ué. Quatro, detetive dois, três, três, quatro. O que eu tô fazendo lá? O quê? No seu escritório. Não. Não sei. Você não sabe quem que é não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, ele tem, inventou é um o tenente pediu ah, tá. Ele inventou pra eu uma ideia. Convocá-lo, precisamos da ajuda do senhor. Ele inventou uma ideia. Tá, o reitor tá falando com a gente já? Isso. É muito importante, é um caso grave dentro da universidade, ele disse. Ele está indo pra lá, tipo, o senhor me acompanha. Caso de... Ele não deu mais detalhes? Não. Então vamos lá, né? Fazer o quê? Por favor, me acompanhe. Que homem brabo? Eu estou com um cabriolé parado lá na porta. Antes deixa eu pegar umas armas. É, ele pega as armas, tá muito... Por que não? Pega as armas, é bom. Pegar a lupa, vamos lá. Ok. Esqueceu o cachimbo. Pera, mas se... Eu nunca vi um detetive sem cachimbo. O Arthur Conan Doyle se inspirou no seu personagem, então ele tirou tanto o Sherlock quanto o Watson, né? Porque o Watson que era do exército. E você aí cheio de coisa. Ele tirou do mesmo pessoa, tipo, os dois personagens. Ele é esquizofrênico. Ele fala com o Watson que tá dentro dele. Ele é metade do resolveu. O Watson está dentro dele. Por isso que tinha uma lupa também pra levar. Aham, ele pega a pista assim no chão. Aham, elementar. Watson, Watson. Pera um pouco. Deixa eu levar também acha, o pacotinho da branquinha, né? Que senão não dá, né? Opa, muito bom. Bom. Que isso, todo mundo usando drogas. O Sherlock eu usava, Sherlock, eu não uso, sim. Eu vendo. Não, todo mundo na mesa. Brincadeira, eu não uso. Nunca usei isso aí, cara. Não há provas disso. Não precisa usar de drogas, amigo. Você é o único que eu tenho provas. Por enquanto, não. Nem uso. Tem prova nenhuma. Não, não, não. Aliás, você é o único só que tá relacionado com ervas. É erva mesmo, é erva marca. Ele tá relacionado com todo tipo de ervas em volta de você. A Hyde, a Hyde. A Hyde usa drogas? Ah, se a Hyde ela dropa nos locais. Se a Raid não sabe o que tá acontecendo do nada, opa, eu tô aqui. Como é que é? Normal, ela não tá. Aí mostra, né? Ela vai dropar nos lugares, cara. Então. Ok, interessante. Informação. A Freira não usa droga, só pra constar, obrigada. Tudo bem, mas ela sai do céu livre da estrada. Oi? Nada, esquece. Um dia eu mostro a referência pra vocês. Ou talvez não. Bom, você vai chegar, ele leva você num cabriolé? É um tipo de carroça. E vocês vão até o campo da universidade. Quando chega lá já tá o tenente. E já tem diversos movimentos que estão aguardando só a sua presença. Surfista. É, o tenente é um detetive 3. Muito obrigado por ter vindo. Imagina. O reitor da universidade nos chamou. Qual que é o problema que tá acontecendo? Parece que eles estão tendo problema com alguns alunos. Tem mais detalhes? Ixi, já vai ir atrás da francesa. Desaparecimento de alunos. Desaparecimento de alunos? Sim. Ele só tá meio, no meio do mato, vestido como arbusto. Ele é um mato. Ele pode nos dar mais detalhes? É, segundo os informados, ele já nos aguarda na sala dele. Quantos alunos sumiram? Onde que é? Assim até agora. Não temos a informação precisa ainda, mas parece que tem um aluno que está desaparecido já há umas 4 semanas. Hoje é. Não sei como eles vão contar a ausência dele até então. É bastante tempo, né? Melhor falar com o reitor, então. Vamos assim, falar. Bom, vai aquele bando de policial, um detetive todo vestido de amarelo. Chupa caso! Gravatinha vermelha. Gravatinha vermelha. Gravatinha vermelha. Todo mundo assim, dentro da RPG, imagina a cena. Todo mundo arrepia do nada. Assim, mal encarado, né? Eu até coloquei aqui a carinha dele. É perfeito. Vai indo aquela galera em direção ao prédio da reitoria. Tá? O que que a Amélie... Piloto? Você mesmo. Oh. Piloto. Como é que você se chama, piloto? É, Manfred! Alô! Manfred! E o fanático Jenks Juggernaut. Não, por favor. Jenks English. Jenks. Vai ser Juggernaut. Jenks English. Jenks English. O detetive dele é esse aqui? Seu nome é Jenks? Jenks. O próximo. Jenks, Jenks do Jenks. Não sei, ele é o Jinx. Jinx. O Jinx, o Manfred e a Amélie. Vocês vêm aquela comitiva de policiais, acompanhados de um detetive, um capote amarelo, um chapéu amarelo, gravatinho vermelho. Né? Ele fala em direção ao prédio da reitoria. Vocês fazem alguma coisa? Eu vou. Cara, polícia? Eu saio fora. Nem era o que eu saio por ali. Você nem é criminoso. Eu vou. Ele é só alemão. Vou... É pior do que ser criminoso. É pior. Faça. Eu não sei quem que tá mais perigo. Algum de vocês vai querer acompanhar? Ou... Eu vou convocar os meus aliados. Não tem risco, não. Ou seja, vai fugir também. Não, eu vou ali, olhando. Já vi que furtividade não é okay. Ali, então. Mas soldado vou, camuflado acompanhando a galera. Vou camuflado. Eu estou camuflado. Eu sou o Bato. Tu vai rastejando no chão? Não, vou realmente arrastando com uma moita nas costas. Ninguém vai ver a moita voando. Um passarinho de origami na moita pra dar aquela mulher na tela. Dá uma realidade pra você. Um passarinho de origami. Eu não sei o que é pior, meu capote amarelo ele. Aí eu faço piu-piu no passo. Piu-piu. No passo amarelo. Eu vou seguir. Eu só vi assim. Ele é meio louco assim, um pouco. Meio! Ele que é bom que é só meio. Pô, a insanidade pode chegar negativo. Tá, você tem que tirar mais resultado. Eu só passo com 10. Chega, ok. De boa. É, não consegui. 33. 33. Yeah. Uou, é o número primo aí. Ele não ganha nada, Jeff. Se eu ganho um. É a idade de Cristo, Jeff. Real. É a idade de Jeff. A nossa idade. É a idade do piloto e da professora. Cara, de 0 até 33 anos, todos legal. São vai, idade você vai ganhar uma cruz. Ele não nasceu apenas por ela mesma e por um. Idade de Cristo morreu. E vai ser crucificado nela. Ok. Cristo, o número primo, foi o que eu consegui inventar. Você vai ser crucificado pelo seu primo? Cara, ele vai rastejando. No maior silêncio. O tenente subtenente do lado. Aí ele fala: nossa, vontade de mijar e mijar de novo. Afinal, o que a gente falou de novo? Não se assuste, detetive 3, mas a guerra parece que não acabou. Não fez bem pra muitas pessoas e alguns parece que não conseguiram sair. Flash é o banco 100%. Bate o áudio. Adorei essa mesa, de verdade. O Nest é o banco 100%. É sonoplastia, gente. É sonoplastia. Esse é o piu-piu do passarinho, né? Porra. O Nest é o banco 100%. Esse maluco de novo. Eu chego, que maluco. O que aquela moita tá fazendo ali? Não liga. Moitas acontecem. A moita falando. Ele não é perigoso, Apenas vamos prosseguir com o nosso compromisso. Tá, ué, moita, eu sou perturbado. Ele é perigoso? Ele é um louco que tem armas. Como que esse cara não é perigoso? É perigoso. Na verdade, se a gente tivesse falado... Normalmente eles são presidentes. Ele seguiu alguma coisa, né? É, tá. Exato. Escondido, né? Exato. Tá bom, não fala com o reitor. Ok, vocês chegam até a sala de reunião do reitor. Está todo o corpo docente. Certo? Um maluco espiando a janela, um maluco no pedaço ali. Não, pera, a sala do reitor uma no térreo na janela. Uma moita na janela. Uma moita na janela. Sala do reitor no térreo. Deu uma moita. Que com um passarinho pra dar uma tranquilidade. Deu uma janela no terceiro andar. O quê? É uma muito alta, respeita, pô. É o quê? O jardineiro não passou. É uma muito alta, né? A gente achou que ia usar droga. Já achou que ia usar droga. Droga. Em 1920 já existia corote. Já. Bom, vocês estão todos reunidos na sala do reitor. Quem está na sala do reitor? Corpo docente, por favor, só para identificar tudo. E a moita. Mais uma aluna. E a moita. A moita. Eu não com a moita. Não, eu tô escondido. Peraí, a médica não foi para a sala do reitor? Ainda não. É o médico. É médico. É o médico, não foi? Não. Não, o médico tá fazendo só estágio lá. É. Residência. E médico é solteiro. Bom, o reitor, ele é um homem baixinho. Pelo menos ele só lembrou. Aquele bigodão. É legal isso. Faz cordinha. Alfred. Tá bom. Ele tava dá vontade de cortar aquilo, exato. Manfred, que Alfred? Um homem. Manfred. Rechonchudo. Né? Que. Assim. Tem dinheiro, não precisa trabalhar muito. Come bem, tudo isso. Tem uma constituição bem grandinha. Tá sempre comendo o tambor. O tamanho dele é volumoso. E. Volumoso. Ele tem um olho assim dele, é meio bambo. Cerveirão? Se não fosse gordo, hein, Daniel? Cerveira. Se não fosse gordo, agora, se não fosse gordo. Vocês notam que quando ele olha pra não, você não entendeu? Eu não tava prestando atenção. Quando ele olha pra algum de vocês. Que cuzão, velho. Quando ele olha pra algum de vocês, apenas um olho vai, o outro não acompanha. Ele não ligaria. Tá, então dá a impressão que ele não consegue, não tem a coordenação com aquele outro olho. E ao redor desse olho, assim, todo o rosto, é marcado por uma grande cicatriz de queimadura. Ele não é um homem velho, ele tem a idade aproximadamente do nosso atleta aqui. Certo. Agora não sou gordo, vamos deixar claro isso. Como se aproxima de educação física, né? E fica evidente que ele é mais uma das vítimas das guerras recentes. Certo. O reitor, ele olha para todos vocês quando entra o detetive e os policiais, né? Mais o tenente, porque eles estão, os policiais eles estão só do lado de fora, né? Ele faz um gesto com a cabeça assim, ele faz isso. O olho dá uma chacoalhadinha. A minha personagem teve que virar assim, tipo. Ok. Vocês mandaram de ok. E aí ele olha pra vocês e ele tem um ar assim meio perturbado. Bem-vindos. Obrigado por terem vindo. Ele fica o tempo todo assim com as mãos inquietas. Bem. Pegar meu gravador? Deixa eu ver vocês todos aqui porque algo problemático aconteceu aqui. Um dos nossos alunos desapareceu. E eu espero poder contar com a ajuda do corpo docente, dos funcionários, da polícia, da Scotland Yard, do famoso detetive Tracy, para nos ajudarem a resolver esse mistério. O nome do aluno é Walter Hesnick. Já faz um bom tempo que alguns professores relataram a ausência dele nas aulas. E ele vai ser reprovado por faltas e, ao que parece, não há sinal dele pelo campus. Então eu peço que vocês, por favor, contribuam com a polícia para informar o que quer que tenha acontecido com esse jovem. Jovem. No mínimo deve estar envolvido com drogas. No mínimo é droga, certeza que é droga. Enfim. Drogas pesadas. Gostaria de contar com colaboração de todos nesse caso. Qual é o departamento dele? O departamento que estuda? O que ele estuda? Era o que eu queria saber. É verdade. Olha, ele estuda ou ele é igual a galera da BCI? Mano, você vai passar um aqui, cara. Quando você quiser fazer piada, lembra que nós temos duas pessoas das sociais. A maioria é BCI, então sabe com quem você tem que mexer, né? Ele é aluno de filosofia. A gente só faz bullying com quem a gente gosta. Aluno de filosofia. Nossa, que maldade, gente. Nossa. Pra falar a verdade, isso é péssimo, porque muita gente usa isso como desculpa de verdade. O quê? Aluno de filosofia. A gente gosta. Faz... Bom, saiu do Daniel, então é normal. As matérias ele fazia. As matérias pertinentes são filosofia. Alguma extra? Fora do departamento. Eu não tô nem assim. Ele é de qual ano? Nossa, não sei o que eu pedi. É que assim, eu e a Michelle, a gente tá um pouco longe do Jeff, então fica meio difícil de ouvir. É, sim. Por causa do barulho. Pistolou. Não, não tinha. Dessa eu vou até tomar uma água. Pistola. Só um minuto. Aí ele levanta, quando ele se levanta, você percebe que ele é meio manco de uma das pernas também. Do mesmo lado do olho. Do mesmo lado do olho. Fudido ele tá. Ele vai pra um arquivo enorme e começa a puxar. Fudiu lá na palma dele também. Aí. Tem uma pasta de lá e joga em cima da mesa dele. Aqui está o arquivo dele. E tem lá todas as disciplinas que ele cursa. A minha personagem chega pra observar, assim. Porque saber o que tá rolando, né? Ok. Vocês querem saber a lista das disciplinas dele? Sim. Sim, que nós encontramos. Como é mesmo o nome dele? É. Walter Rennick. Walter. Me dá uma folhinha aí desse negócio. A gente chama de Walter, é mais fácil. Walter. Walter Mercado. É o Valtinho. Valdo. É o Valtinho. Valtinho. Ó. Ele é um curso de filosofia. Eu não fiz nada. Então ele estudava inglesa, literatura, inglesa, história. Inglesa. Inglesa. E mundial. Ele também estava fazendo como optativa criptografia. Quem dava fala é o Sibilinho. Não, melhor ainda. Esse aluno nada mais é do que. Ele pegou uma aula de iniciação química. Homossexual. Iniciação química. Iniciação química. Química. Sim. Tudo a ver com filosofia. Esse é o aluno mais X que existe. Olha, ele queria mudar de área. Tem tudo a ver mesmo com filosofia. A filosofia é tudo noiado. Eles aprendem a fazer o produto deles. Isso se chama empreendedorismo. Exatamente. Exato. E o reitor ele mostra rabiscado, assim, fora dos documentos oficiais, informando que ele estava tendo aulas de pilotagem com um ex-aluno do campus. Faz senso ele ter sumido. Pilotagem. Foi culpa da Alemanha. É pilotagem ou pilantragem? Não, pilantragem seria comigo, pilotagem é com você. Talvez ele também tenha essa optativa. Tá. Vou fazer uma baixinada pra ter essa aula. Esse aí? Só favor. Pilantragem. É verdade, já temos, chama tópicos. Meu Deus, gente. Quanta farpa. Exato. Gratuito aqui. Isso aí tá sendo gravado, cara. Você vai colocar na internet. Quando você se. Aí eles editam e cortam, né? Aí a gente Bora. Nunca mais consegue usar a sala do pet pra jogar RPG? É! Inclusive a chave tá com você, né, Ale? Chave? Que chave? Eu acho. É aqui. Tá na sala de Pet, né? Nós estamos na sala do Pet. A chave tá na moita. Então, mas foi ela que falou: então, eu tenho que sair e dar aula. Não, mas eu falei: vou deixar só eles trabalharem, eu vou ficar só acompanhando e dando consultoria. Tem então, possibilidade agora que nós dele ser meu aluno. Olhamos o arquivo do rapaz, você não. Sabe se ele estava envolvido em algum. Em algum círculo, em alguma. Se, não, que passatempos ele tinha, alguma coisa social. Sabia? Ele gostava de cantar. Eu aí eu recorro. Deveria a ajuda dos professores para dizerem isso. Deviam ir ao quarto dele no campo. Onde vocês conhecem esse aluno? O garoto tinha hábitos, assim? Gostava de cantar no coro ou tava fazendo alguma coisa diferente? Infelizmente eu não conheço. A minha disciplina não abrangia ele, não quis pegá-lo como festivo. Eu posso ter tido ele como aluno em alguma disciplina. Pode ser. Optativa. Pode ser. É porque eletiva. Tá. É, não se encaixaria nem como optativa. Letiva. Michele. Ou... esse é o nome? Razica. Azica. Azica, vem. Azica. Azica. É que eu lembrei da... pode jogar um teste aí, então. Tá. Muito mais sabor. Pô, isso aqui dá um belo copo. Porque isso é. Eu acho que um teste simples e inteligente. Acho que fosse um pote. Tá, com os dados... Não, isso, é jogar decente. Um copo pode ser. É um copo. Igual ou abaixo. E um pote. Os dois. Ah, o D100 é esse conjunto. Ah, tá. Um dado desenhado e um dado de 10 lados. Né? Tenho que tirar igual ou abaixo da minha inteligência? Isso. Eu ia sofrer pra isso. 96. Não. 99. 99. Uma falha crítica. Nada. Tá escuro aí pra vocês? Minha inteligência é 80. Manda aquela acendida, tá? Sim, agora? Ou não, não tem cola boa suficiente pra isso. Não? Não. Não tem. Dó. Você não lembra disso? Tem pelo também pra arrancar. Tipo, oh, acabou com a cola do negócio. Sei lá, uma vez um lado religioso dele aflorou e ele veio falar com o corpo. Isso seria interessante. Inteligência, né? Inteligência. Se sentiu perseguido por algo. Não sei. Eu sei como é isso. Tirei 100. Eu não tô nem escutando essa conversa. Eu realmente não tô ouvindo a conversa. Saiu 3 zeros. Ah, você deve estar roubando alguma coisa por aí, trombado. Sim, você lembra desse aluno? Tô dropando, é melhor ainda. Ele é católico fervoroso. Devoto de Maria. Você tem certeza que você já conversou com ele diversas vezes. Mas ela não tirou... Aí é a parte mais legal do joguinho, você fala sim e com sim e. Por favor, tenha fé que eu posso responder então. Com certeza. Sim, eu me lembro dele. Ele já veio conversar comigo sobre Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Ele era muito, muito devoto de Maria. Eu ensinei pra ele a história de Guadalupe. Existem outros alunos assim tão devotos quanto ele? Ou eventualmente eles me procuraram? Existe algum grupo religioso assim que esses alunos poderiam estar participando? Eu posso criar aqui? As que é isso? Esquece, vai, segue. As quintas-feiras nós nos reunimos na sala para falar sobre a Bíblia. Você percebe que o Victor dá uma torcida assim, de boca, de nariz. Algum problema, homem? Sede, eu vou pegar no Scott. Algum. Aceita. Eu vou mandar. A boita. Não, passa aí. Scott. Eu levanto uma mão ali. Eu sei que muito que é beber. Tá no Scott, cara. O reitor ele vai indo assim, né? Curioso. Segue um pouco aí. Vai regar muito. O diabo é aquilo. É de um copinho de origami, né? Muito ousado. Tá muito lá com a mão levantada assim na minha janela. O tenente ele olha assim. Ignora. A irmã dá de chá! Daí eu subo e entro lá dentro. Agora você distribui com o ela vai dropar dentro da sala. Eu vou ler o panfleto. Mais um que dropa. Por algum motivo. Ele abaixa a cabeça e fala. Ok, eu cumprimentei ele. Tipo, nós é brother. Nós é brother. Adorei. E vai distribuir um panfletinho da Irmandade do Chá. E como tá os colegas? Lutando sempre, todo isso. Dia. A pegarem armas novamente, que a guerra nunca acabou de fato. Tá, mas e o Scott? O inimigo espreita, o inimigo está entre nós no campus. Tá mesmo. Tá, olha, irmão. Scott não é aquele cara que vê tudo em vermelho? Scott Summers. É, eu tava... Nossa, gente, eu tô muito voado. É não entrei, nem entrei ainda na cena. Ué, mas o que o Scott tá fazendo meme, lá? Scott Migo. Não, é um péssimo meme. Isso tem... diversas formas de canais, sempre sai no tudo em vermelho. Ele vem amarelo, meu sobrinho. É, eu também ouvi isso, que ele vem amarelo. Mas pra falar a verdade, ele não vem amarelo, tá bom? Aquele é outro universo. Antes que vocês paguem de... Eu achei porque eu vi numa publicação. Enfim, vou te dar. Vamos lá. Você tá dropando muito. É que eu não tô na senda. Bom, tá distribuindo panfleto pra todo mundo, né? O tenente, ele pega, olha aqui, né? Ok. Eu pego, puxo uma cadeira assim no bolso. Tipo, eu faço parte disso. É. Talvez seja pertinente ele estar aqui. Sempre. Porque ele tem contato com tantos jovens. Onde a Inglaterra está, eu estarei. Tá, estou em toda a Inglaterra. Vocês sabem como descrever esse aluno? Ele vai ficar na sala, né? Doce, você sabe. Mano, você é o principal suspeito. Eu queria mais uma informação da... Coragem. Gente, ó, eu tô perguntando, se tem como descrever como é esse aluno, porque talvez o Jinx aqui já me... Ele é Alicia. Sim, mas eu quero mais uma informação da irmã do... Acho que eu tenho um retrato aqui. É, esse grupo, você tem o nome de alguns alunos que podem ver que nós possamos consultar depois? O reitor chega em retrato. Retrato de 19. Desculpa, mas sei lá, é errado. Filosofia 019. Mas geralmente você não tinha essa coisa mais. Você não fez a conta no final? Turno, já. Eu acho que é 019 dele, quando tirar o celular uma foto. Peraí, a Amelita lá. Não, eu fugi. Ah, você tirou uma foto de todo mundo. Posso estar? Eu não tava lá, então foi todo mundo. Você tirou uma foto zero de mim, irmão? Teve uma foto da Matadouro lá, todo mundo. Valeu, irmão. Eu nunca fui Matadouro. É, mas aí... Só os novinhos, né? Você tava na foto do Matadouro, você estava em modo furtividade. Eu fui em Matadouro nunca, irmão. Eu tenho juízo, cara. Vou ler da Matadouro, cara. Ler da Matadouro. Reitor entrega. Ele tá fazendo de entrega a foto. Pra polícia, uma foto com a foto da turma. Aham. Tá? De 019, de filosofia. Mas tem que identificar quais são os 019 e 1920. Ah, não. Em 1920, faz sentido. É. Ou tem Laninho, Bond, James Bond. Ele é muito próximo do James Bond. James Bond é muito próximo do Walter. Do Valtinho. O Valtinho conhece o Bond. Acho que entraria no caso falar com ele. James Bond. James Bond. Mais algum? Não, o Dr. Hunt, talvez? Eles são muito bem. Vão. Fica. Assim como os pássaros da Inglaterra. Eu acho que essa seja o Zé. James Bond, procuraremos ele depois. Pela primeira vez eu não tô usando. Se ele não estiver em missão, procuraremos ele. Não tem jeito. Você não tá usando, mas você vai acabar usando por osmose, porque tá alto o nível. Se eu chegar com esse maluco, eu vou ter uma overdose. Bom, mas então, agora podemos... Que tal fazermos algumas questões ao nosso... Jenks English. Jenks English. De Inglaterra e Jenks de Jenks. Você tirou os matos pelo menos? Você tirou os matos pelo menos? Entrar. Beleza. Mano, você tá de amarelo com uma cara vermelha. Você quer exigir alguma coisa? Mesmo assim. O meu amarelo é normal. Os matos é que eu tô ficando estranho. Ah, sim. O único que eu mantive foi o passarinho de origami ali. Tá? O passarinho fica. O papagaio de criança. E o medo de alguém se aliviar na moita. Ok. Ai, ai. Ai. Gente. Jenks English. O que você pode nos dizer a respeito de Walter? Ele era inglês, não? Conheço todos os ingleses da Inglaterra. Meu Deus. Por quê? Sim, ele parece, é. Tenente, como assim ele era inglês? Até onde nós sabemos, ele é inglês. Você está escondendo alguma coisa? Eu olho. Você viu algo? Já faz o sinal, já vai entrando policiais cercando ele. Olha um passarinho de origami dançando. Eu digo, era horas, horas, horas, pois, porque nem sempre estamos sempre no mesmo lugar. Talvez ele tenha ido para outro lugar, não esteja na Inglaterra. Mas enquanto o inglês estiver na Inglaterra, eu sei tudo sobre ele. Minhas fontes me informam. Eu faço parte da Irmandade do Chato. Tira outro ponto. Eu posso fazer um teste pra ver se viu o garrapaz se algo sobre ele? Pode, assim? Pode. Já não testei isso. Não. 65. 65. Eu tenho 70 de inteligência. Passou? Passei. Show. Você lembra desse cara? Você sabe algo sobre ele? Você já entregou panfletos pra ele. Várias vezes. Até chatear ele. Você chateia todo mundo. E aonde você entregou panfletos? Você entregou panfletos pra ele? No começo ele aceitou seus panfletos de boa. Depois ele começou a olhar e torceu o nariz. Até que um belo dia ele pegava o panfleto e simplesmente amassava. E saía e ia de encontro aos amigos dele depois disso. Nessa ocasião que marcou você profundamente, você percebeu que ele estava se distanciando dos valores ingleses. Ele estava perdendo a sua honra de trabalhar em inglês. Um lorde. Estava deixando de ser um lorde. Coloca a mão na cabeça, assim. Ele estava andando junto de más companhias. Rapaz, esse inglês, mas quase desvirtuado, uma vez andando com más companhias. Quando entregava panfletos da Irmandade. Estou indignado. Mas conheço, sim. E aonde você costumava entregar panfletos para ele? Nesse com mais dia, frequência. Que me marcou muito foi... Entregar muito. No cu. Nesse dia que foi marcante foi em qual lugar? Quando ele ia se aliviar. Nos alojamentos. Nos alojamentos, em particular. Nos alojamentos. É mais fácil de passar a entregar para as pessoas, elas acabam de acordar e veem a beleza da Inglaterra pela manhã. Você não deveria estar no alojamento, né? Você chegou a vê-lo indo em outra direção que não fosse para as dependências. Mas esse louco aí não é aluno? É? Esse louco aí não é aluno? Não, ele é só um louco. Ele é só um louco. Eu sou aluno e o pessoal não deixa eu entrar aqui de noite e o cara mora na faculdade. Entra no alojamento ainda. Ah, mas porque a camuflagem dele funciona. Assim, sala de aula, laboratório, você vê ele indo pra outro lugar, outras direções. Teste de encontro. Fala Banco Next. Com outras pessoas. É Banco Next. Alguém tem que ter visto alguma coisa assim, moleque. Encontrar, eu coloquei 75 pontos e já tinha 25. Aí logo eu tenho 100. Não. O máximo é 75. Máximo. É 70, não? É 90. Pra cada personagem é diferente. Ah, tá. Não é, o diferente é o nível de crédito. Ah, tá. Vou dar um spoiler, tá? 90, máximo. Você tem que aprender a pilotar pra jogar um avião no Big Ben. Então, ah, é? O Pokémon parou. Pode ser 70. Falaram pra mim que era pro jeito assim. Pokémon parou. Então, Pokémon pode parar. Na gravação aqui, não. Aí, caramba. Cada um no nível de crédito diferente. Aí, não gravou nada. Vai chegar.